Olá, e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado estamos com a equipe completa. Olha só, conseguimos nos reunir completamente aí pra falar sobre Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Aqui, primeiramente, temos aqui Daniel Prado. Hello, galera. Eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de Mestre dos Magos Pokémon. Exatamente. Essa frase nunca fez tanto sentido. Pior, a gente vai e volta, a gente some, né? Mas enfim. E temos aqui também o Matheus Cross. Olá, para todos que não puderam comparecer à Comic Con Experience, meus pêsames. Foi sensacional, inclusive. Foi Eu top. Eu comprei muitas coisinhas de Pokémon que a gente vai estar postando na página, imagina. Talvez sim, talvez não, quem talvez sabe. Talvez sim, talvez não. A gente vai ver a aprovação dos superiores do Professor Oak aí, vamos ver se ele deixa. Exatamente, né? Exatamente. Qualquer coisa a gente entrega uns Pokémon pra ele e ele deixa lá. Exatamente, é o bom e velho suborninho. E com aqui o quarto membro do podcast, temos aqui o Bruno Assis. E aí, galerinha, beleza? E eu não tenho uma entrada da hora. É isso. E pra finalizar aqui a equipe, temos aqui a Victoria Ray. Oi, gente, tudo bom com vocês? Atualmente aqui de férias, e finalmente aproveitando, dando umas voltinhas aqui com o Sr. Cross pela Comic Con e gastando todo o meu salário já, muito sério. Joguei uma vaquinha pra poder voltar pra casa, gente, por favor. Tá ligado? Ela ainda voltou com dinheiro pra casa, né? Só que eu voltei com 2 pilas só. 2 pilas? É, aí. Puta! Nossa. Diria que é dramático. Muito quebrado. Bom, e pra que a gente se reuniu aqui? Bom, esse último mês de novembro saiu o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Os últimos jogos aí, as últimas instalações da franquia. E tá na hora da gente falar aqui o que a gente achou do jogo, né? Algumas pessoas da equipe puderam jogar, outras não. Então a gente vai trocar aqui várias informações e ter uma boa ótica de quem jogou e as curiosidades de quem não teve acesso a literalmente sentir o jogo na mão, como é o caso do Cross, a Ray e o Daniel, né? O Daniel também não jogou, né? Senti já indireta. Sentiu indiretinha, né? Na real, eu acho que o Nicolas só quis chamar todos vocês aqui pro cast só pra estragar na cara de vocês. Vai colocar no site agora, tipo, mesmo se fizesse sem switch também. Exatamente. Não, eu quero. Eu quero fazer só uma retificação aqui: que todos os de jogos principais a gente chama todo mundo da equipe, então. Não é, não tô querendo jogar na cara, mas se vocês se doeram, se vocês se doeram, eu não posso fazer nada por isso. Tem que parar de gastar dinheiro com droguinha e comprar o Switch, pô. Exatamente, pô. Ó, mas calma aí, porque até o lançamento de Ultra Sun, o Cross também não tinha 3DS, então, de certa forma, continua valendo o que eu disse aqui, então, né? É verdade. Por que o Cross tá aqui, né? Sacanagem. Porque eu verdade, sou bom, né? Pokémon. Que cal, cara, velho. Não, as zoeiras à parte, então a gente vai entrar aqui pra discutir aí sobre os paranauês todos aí e ver, né, tipo, ter uma boa ótica se o jogo prestou, se não prestou, as polêmicas aí que rolaram aí de ter coisa e não ter coisa e aí que isso deu de bom ou de ruim pro jogo, né? Então, vamos entrar aí, tocar a vinheta, né, e vamos pra discussão principal, né? E é isso aí. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Bom, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu normalmente eu faço uma pautinha, tá ligado? Eu faço todo, sei lá, coisas que eu tenho a falar do jogo e tal, assim e tal. Dessa vez não fiz nada. Eu não fiz nada, porque esse jogo meio que não precisa. Mas eu sugeriria, pra gente ter uma dinâmica, alguma coisa assim, que principalmente eu e o Bruno, a gente disseque um pouco mais sobre elementos de história do jogo, né? Tipo, eventos principais, coisas assim. E depois a gente fala mais sobre as mecânicas e tal. E aí vocês podem entrar em... Tipo, vocês vão discutindo com a gente aí, né? O que, que vocês acharam dessas coisas que rolaram. O que, que não rolou. O que, que vocês acham que poderia ter. O que, que não poderia ter. E etc, etc, etc, etc. Beleza? Vocês concordam com isso? Concordamos. Que bom. É bom mesmo. Sacanagem. Tô aqui, né? Acorrentado, na verdade. Você me aprendeu. É assim, né? É verdade. Então é só pão e água, né? Então, se o meu amigo Bruno me permite aqui já começar a comentar sobre o enredo em si, se tratando de um remake barra não remake de Kanto, novamente, né? A gente sabe muito bem o que esperar de história, né? A história principal meio que não muda, mas a principal diferença no começo do jogo é que a gente tem aquela introduçãozinha, né, em CGI do Pikachu ou do Eevee saindo da TVzinha pra chamar a gente pra jornada, né? E isso é bem fofolete. E uma coisa que eu achei peculiar, que eu até falei com o Bruno, acho que eu mandei pro Cross também, não tenho certeza, que tem um mapa de Kanto nessa cutscene que não existe no jogo, tá ligado? Tipo, depois quando você entra no jogo em si, você tá no seu quarto e tal, e a cutscene é você no seu quarto lá e tal, no mesmo lugar. Só que tem na cutscene tem um mapa de Kanto, que é tipo um mapa, uma versão que usava-se muito nos anos 90 pra retratar Kanto, tá ligado? Que é tipo, Kanto é um mapinha que eu acho que era do anime, tá ligado? Que era meio amarelado. E a água era um azul bem forte, tá ligado? Bem coisa, bem anos 90. É um mapa que expede os anos 90, tá ligado? E ele não tem no jogo, mas na cutscene aparece assim meio borrado. Eu achei muito peculiar o uso desse rolezinho. E aí o Professor Carvalho aparece na sequência, né? Você entra na TV junto com o Pikachu. O Pikachu te leva até a TV. O Professor Carvalho fala lá todas as tretas dele, né? Aparece um monte de Pokémon junto. Troca ideia e tal. Essa parte é bonitinha. É bonitinha, mas não é muito... Não é aquela coisa, meu Deus, que maravilha. Eu gostei mais da introdução de Omega Ruby Alpha Safira, tá ligado? Eu ia falar a mesma coisa, mano. Exatamente. Ele toca no teu coração, literalmente. Sim. Ele dá uma cutucada ali, sabe? Uhum. Aí depois ele dá uma papada na sua mão e fala, ó, é assim que funciona. Dá aquela fof. Dá um tapinho assim e fala, ô. Porque, mano, é sensacional. Eu tinha até comentado esse off com isso algumas vezes. Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, em alguns aspectos, ele tentou ser mais conservador no quesito de ser mais fiel ao original. Sim, sim. Quando com o Ruby Alpha Sapphire, ele já tentou inserir coisas novas, tipo, ser mais ousado, né? Só que os dois funcionaram, cada um a sua proposta, né? Então não é um demérito ele ser bem fiel ao original. Não, com certeza. Eu acho que o Let's Go ele é meio conservador em alguns elementos. Mas em outros ele é, tipo, completamente despirocado, tá ligado? Ele é muito louco, né? Tipo, é muito bizarro. Tem uns pontos que você parece que ele é muito mais remake do que o Fireheart Leaf Green. E tem uns pontos que você fala, meu, realmente não é um remake, é uma coisa nova. Nossa, demais. E aí depois que a gente faz os rolezinhos lá e tal... Eu não sei, mas o comecinho, como eu falei, eu não achei ele tão bom quanto o de Omega Ruby Alpha Sapphire, porque o Omega Ruby Alpha Sapphire ele faz tipo um bagulho mais cinemático, né? Tipo, faz uns jogos de câmera aqui e ali e tal, tem toda aquela linguagem, né, do Game Boy também e tal. Sim. Que não tem aqui, do Game Boy Advance, né, no caso, nem do Game Boy original. Mas, antes eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Bruno, você me zoou no último episódio. No último episódio eu falamos. Ele tá engasgado. Vai, eu tenho que botar isso pra fora. Primeira coisa que eu perguntei quando você tinha testado o jogo lá, eu perguntei pra você como tava o logo da Game Freak. E você e o Cross riram da minha cara, seus filhos da puta. E aí, dessa vez eu prestei atenção no logo da Game Freak. E eu até comentei com o Bruno isso. Let's Go. O logo da Game Freak aparece num fundo branco. E os únicos outros jogos que o fundo branco aparece no logo da Game Freak são nos jogos da primeira geração. Todos os outros é atrás de uma imagem. O Fireheart Leaf Green é um fundo azul. E os outros da segunda geração são fundo preto. Então, eles foram fiéis. ao fundo branco do logo da Game Freak. Aê! Queria só falar isso aí, tá? Deixar no ar. Enfim. Então remake, certeza. Remake, é. É um remake não, 100%. 100%. Certeza, certeza. Agora... Agora, por exemplo, depois... depois desse rolê, assim, da introdução, tem o momento que você captura o Pikachu, né? Ou do Eevee, né? Que você sai pra rotinha e tal, ou você pega lá o bichinho e tal. E aí ele faz aquela animaçãozinha da bolinha correndo, né? Que é outro bizarro, tá ligado? Que é um bagulho que eu não entendi, mano. É legal, mas eu não entendi, tá ligado? É meio desnecessário, né, se eu for pensar. É meio bizarro, mas é mais interessante. Eu achei desnecessário. Eu achei que, tipo, serve pra mostrar que, na real, aquele Pikachu ou Eevee é diferentão, ele é né? É diferentão. Tem personalidade, né, e tal. É, faz sentido pra criar a imagem do starter, né? Mas engraçado, eu achei, comparando com o Sun e Moon, que teve também um rolê mais de, tipo, você escolher o seu Pokémon e pegar ele no colo e tal. Sim, eu achei sim. mais emocionante de Sun e Moon do que o de Let's Go. Tipo, esse momento lá que o Eevee ou o Pikachu sai da Pokébola e tal. É verdade, é verdade. Foi concordo. Muito ok, sabe? Tipo, ah, bonitinho, mas... É, então, na sétima geração, eles dão um foco bem grande no começo, mas depois foda-se, tá ligado? A verdade é essa. Mas, ao mesmo tempo, você meio que tem... Você pode dar, tipo, um refresh em Sun e Moon e Ultra Sun e Ultra Moon, você pode meio que dar carinho pra todos os seus Pokémon igualmente, né? O starter, ele é só o seu starter, é só o seu primeiro Pokémon, literalmente. E aqui o Pikachu e o Eevee, eles têm um enfoque muito maior nesse sentido, que você até pode colocar os seus Pokémon pra fora da Pokébola, mas eles nunca vão ser tão especiais que nem o seu Pikachu ou o seu Eevee, tá ligado? Exato. Eu particularmente acho muito chique, tá ligado? Eu em particular acho um pouco meio zoado. Eu entendo, mas eu acho meio zoadinho. É que eu não consigo pesquisar isso agora, vai ser meio complicado. Mas eu tinha visto alguma coisa que, aparentemente, o próprio modelo do Pikachu e do Eevee são um pouquinho diferentes. O do Pikachu eu não tenho certeza, mas o do Eevee eu vi uma comparação, assim, de imagens, tá ligado? E parece ser... tem diferença, sabe? O modelo 3D da textura, um pouco de textura, um pouco de dimensão, assim, pra ele ser um pouquinho diferente mesmo, saca? Uhum. Ah, sim. É interessante. Mas isso a gente vê até na própria descrição do Pokémon, porque lá tá tipo, veio de algum lugar fora de canto, né? Alguma coisa assim. Que é tem um lugar diferente, alguma coisa assim. Fala que veio de um lugar bem especial lá e tal. E isso, na real, tipo, eu acho interessante porque o jogo ele já destaca. É o Let's Go Pikachu e o Eevee, sabe? Sim, tipo, sim. Ele não tem o nome de uma versão assim, sei lá, tipo, Yellow e Brown, não é um bagulho assim. É tipo, é Pikachu e é Eevee, tá ligado? Sim. Acho que, tipo, na saga principal. São os únicos jogos que tem uma nomenclatura tão clara. É, são os únicos. Não, que é bem óbvio. Tem a pontuação, né? É, tem a pontuação. Pascoal e Pira. Tem vírgula, tem ponto, dois pontos, tem apóstrofe, tem exclamação, tem tudo, tem de tudo. Tem até. Então, tipo, isso é muito legal pra destacar, assim, os bichos. Tudo bem que algumas coisas, tipo, só eles podem, sei lá, só eles podem ter roupinha, só não sei o quê. Tipo, claro que faz parte do jogo, beleza, do Pokémon na Mi só com eles, etc. Mas é bem pra destacar, sabe, mano? Eles são especiais e diferentes de tudo e meio que, sei lá, você tem que dar valor pra isso daqui. É. Tanto que, mano, você pode decidir não jogar com seu Eevee ou seu Pikachu. Sim, sim. Mas então, se você quiser ganhar, tipo, as pedrinhas lá de coração que eu esqueci o nome. Os candies, você fala? Não, as pedrinhas que você recupera os moves antigos, né? É Hearthstone? Hearthscale. Isso. Na minha cabeça só vinha Hearthstone, tá ligado? Cara, não é Hearthstone. É, o jogo de cartas. É, porque... É, então. Porque, tipo... Cara, eu lá e falo, ó, eu tenho umas pedras aqui diferenciadas aqui pra você... Pra é, você então. Altas pedras. Metade é Hearthstone, tá ligado? Mas é, eles dão um foco bem grande nos starters e tal. Mas isso que você falou, eu acho que é um puta... Assim, eu vou adiantar um pouco uma outra coisa que eu ia falar mais pra frente, mas porque cabe aqui. Porque muita gente falou, tira onda, que o Let's Go tá muito fácil, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que talvez o modo padrão do jogo, sim, esteja relativamente fácil. Que é se você usar o Pikachu, se você não tem mais HM Slave, né, tem todos esses rolês e tal. Você pode pegar, se você pegar o Bulbasaur, o Charmander, Squirtle e o Pikachu e mais, sei lá, algum outro bicho forte, você vai ter facilidade no jogo, óbvio. Se você capturar 15 milhões de Pokémon no começo do jogo, você vai estar com um nível bem acima do que você precisa durante o jogo normal. Uhum. Mas isso, como a gente até tinha discutido, acho que no cast do Meia Lua, né? O jogo, ele deixa essa possibilidade, tá ligado? Você não precisa fazer isso pra você jogar o jogo. Não. Você pode, tipo, que nem você falou, tirar o seu Pikachu da equipe, ele vai estar lá pra usar só os HM, né? No seu ombro, o Pikachu Eevee também, uhum, né, obviamente. Então, e você pode escolher qualquer Pokémon que você quiser, tá ligado? Só que é muito mais tranquilo de poder upar seus Pokémons, não só pelo Experience Share ser compartilhado, né? Agora é fixo, né? O XP Share é fixo pra todo mundo. Primeiro que ele é fixo, segundo que, tipo, como você não tem a necessidade de ter um HM Slave, você se sente mais à vontade de criar o time que você quer, sem contar que, conforme você vai capturando Pokémon, você vai grindando. Você vai ganhando muito XP. Sim. O Tsu mesmo falou que conseguiu uma chance com 80k de experience. Mas isso é só no final do jogo, né? Porque Cerulean Cave lá, que é um lugar que tem uns bichos mais fortes, né? Ainda assim, mesmo pro final do jogo é bastante. Não, né? É bastante. E tem chance no jogo inteiro, tá ligado? Você acha chance e a roda aí. Sim, sim. Tipo, o jogo ele permite que fique mais fácil de upar. E eu acho isso bom, tá ligado? Porque, vamos supor, a gente que já tá habituado a um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, qual que foi o meu time? Eu acho que eu peguei o Arcanine, que eu não costumo pegar o Arcanine. Eu peguei o Sandslash, que eu nunca tinha treinado um Sandslash. E tipo, é legal, tá ligado? De você ir testando outras coisas assim. E, sim. Uhum. E no meu próprio, na minha própria, nas lives, né, que eu fiz, eu tive que parar duas vezes pra fazer um pouco de grinding, tá ligado? Tipo, porque ainda assim eu tava começando a sentir um pouco de, entre as, não é que tava difícil, mas eu senti que eu tava começando a precisar muito item de cura, tá ligado? Durante o jogo. E eu não quis fazer isso. Eu falei assim, então, eu vou parar aqui um pouquinho, uma horinha, duas horinhas por vez, upei, e foi o suficiente pra eu conseguir progredir no jogo com o conforto que eu quis, tá ligado? Mas eu não precisava fazer isso. Eu poderia continuar e usar item, tá ligado? Como nos outros RPGs, tá ligado? Que a gente pode fazer isso também. É só que demora, sei lá, ao invés de 2 horas pra grindar, você demora 3, 4, tá ligado? exato, cara. E assim, que nem você disse, você acha chance em qualquer canto do jogo. Tipo, acho que é a primeira vez que você vai achar, que você pode achar, no caso, na Montanha da Lua, que lá tem chance. Inclusive é a que eu usei na minha gameplay, eu capturei lá. Uhum. E cara, é isso, que nem você falou, tipo, esse ponto de você precisar não usar a HM Slave permite usar uns Pokémon que você nunca usou. Eu, por exemplo, eu nunca tinha usado Chance, que na real era um Pokémon que eu nunca pensaria em usar, tá ligado? Sim. Até porque fica lá na Safari Zone, tipo, nos outros jogos, é mó longe, é mó difícil. É, mó difícil de pegar. E ainda tipo, é um bicho chato pra caramba de ficar na Safari Zone e tal. Enfim, e eu usei também um Parasect. Cara, eram dois bichos que eu nunca pensei em usar, assim. Sim, e sim, esse sim. Tipo de coisa de tirar o HM Slave te dá a liberdade de, mano, montar a equipe que você quiser, principalmente sem também ser obrigado a usar o seu inicial, o que é muito bom. Sim, sim. E eu curti muito. Aqui no Let's Go eles pegaram a função do Ride, né, que eles inventaram na 7ª geração, e focaram inteiro no Pikachu, ao invés de você ter uma espécie de Pokémon que você bipa, né, tipo, é tipo um Uber, né, é um Insta Uber de Pokémon, né, você pegou aqui e já usa. Ao invés de você ter uma espécie pra cada um, tá tudo concentrado no seu Pikachu especial ou no seu Eevee especial, e aí você tem a liberdade de criar. É lógico que, se a gente for falar em... Se a gente for comparar, a liberdade de criação em Sun e Moon é muito maior porque tem muito mais espécie disponível, né? Mas ainda assim, eu acho muito bom que tenha isso no Let's Go, tá ligado? Que não seja que nem nos antigos. Aliás, só queria puxar aqui o ponto que eu acho que eu nem tinha finalizado. Tipo, eu dei como encerrado, mas na verdade eu não... Foi mal. Tipo, eu comecei num ponto e terminei, mas tipo, eu não terminei o que eu queria falar. Uh-huh. Aí só depois que eu lembrei. Mas enfim, é que, cara, você pode capturar a Chance lá, por exemplo, na Montanha da Rua. Montanha da Lua. E se você quiser fazer uma... fazer uma chain de Chance lá, cara... Sei lá, você vai estar com os bichos lá pro nível 20, mano, você vai upar muito rápido. Você vai chegar na Mística com os bichos no nível 30, tá ligado? Você pode chegar no nível 40 se você quiser. Sim. Olha, só que é que nem você falou, teve um momento ali na gameplay que também eu tava, que eu falei, esse ginásio aqui foi difícil, hein? Aí eu fui pro outro, caramba, agora tá muito pesado. Aí eu parei, eu fui fazer uma chain lá com os bichinhos e, porra, já upei uns níveis que eu falei, tá, agora a gente tá mais tranquilo. Sim. Aí, tipo, aí eu passei da liga, assim, tipo, sabe, ficou equilibrado, não ficou uma partida difícil na liga. Sim, com certeza. Ficou uma partida bem, bem, tipo, mas eu consegui levar ali numa certa tranquilidade até. Uhum. Mas dava pra eu pelo menos, sei lá, em algum momento falar, não, vou reduzir o pé aqui, vou parar, e eu quero dificuldade. Mas, cara, então, você pode fazer isso, sabe? É, você tem esse processo de escolha, hein? E isso é, cara, é positivo, sabe? É positivo. Sim. É, eu acho que isso é importante. Tiver um negócio e reclamar, tipo, meu Deus, nossa, agora você pode chegar no ginásio no nível 100, no ginásio do Brock. Beleza, mas você pode chegar no nível 2. Aliás, 2 não, mas tipo nível 8, tá ligado? Sim, sim. Na hora qualquer Pokémon por aí, vai, cara. É, que nem eu aí, nas primeiras gerações mesmo, tá ligado? No Yellow você tinha que fazer o quê? Você tinha que capturar um... A galera reclamou, né, que no começo, uma das alterações que teve é que cada ginásio ele tem uma obrigatoriedade, né? Ele tem um pré-requisito pra você poder acessar o ginásio. É, só que eles são muito retardados, tipo, no bom sentido, tá ligado? É muito fácil de você fazer eles, né? No caso, o do Brock, que eu acho que é o mais... Que é o que a galera chiou mais, entre aspas, que é o que você precisa de um Pokémon de grama ou de água pra poder entrar lá. Que não quer dizer que você precise do Pokémon pra, na luta, né? Você só precisa pra entrar no ginásio primeira vez. Exato. Mas, ainda assim, tecnicamente, tipo, no, sim, é só se, por exemplo, eu quero fazer as lives, né, a série, jogando só com Rattata. Mas, eu vou precisar capturar um Pokémon só pra poder entrar no ginásio. Mas, se eu tivesse jogando normal, eu ia capturar um Oddish, tá ligado? Porque tem Oddish no começo do jogo, é óbvio que eu ia capturar um Oddish. Tem por que não fazer isso. Então, tipo, praticamente impossível de você chegar no Brock sem um Pokémon de grama pra poder acessar o ginásio. Mesma coisa com a Misty, que é tipo muito improvável que você não vai estar no level 15 pra entrar no ginásio dela, que é o pré-requisito. Mesma coisa do Surge, aliás, o Surge é obrigatório, né? Você tem que cortar a árvore, tá ligado? Que tipo. Tipo, tá ligado? É, tipo, pô, é lógico que você vai ter, tá ligado? E talvez o próximo mais difícil fosse o Koga, porque o Koga tem a quantidade de espécies, né, que você precisa capturar. E ainda assim não é tão impossível, porque eu cheguei lá com a meio que na conta, tá ligado? Então é só sair capturando. Eu achei que equilibrou bastante, assim, até nessa questão de equipe, a disponibilidade dos pokémons também, né? Que agora você tá certo que depende do local e tal, mas eu vi que você pode, por exemplo, achar o Nidoqueen e o Nidoking raro no, na liga e tal, né? É, tem alguns pokémon já full evoluídos, né? Tem o... E que é uma coisa muito legal, assim, não sei. Eu acho positivo, sim, com certeza. Bem positivo. É, tipo, por exemplo, os que seriam talvez mais difíceis, que é, acho que é os de troca, né? O Gengar eu sei que é possível de capturar. Eu acho que o Alakazam eu não tenho certeza se dá pra pegar ele. Alakazam eu acho que não. Mas o Machamp eu também não tenho certeza. Não duvido que dê, mas eu não tenho certeza, que eu não pesquisei. O Gengar eu sei que dá pra você pegar na... O Gengar eu sei que você consegue capturar na torre lá de Lavender. E esses, por exemplo, o Nidoking, a Nidoqueen e tal, tipo, entre aspas, é um pouco mais facilitado. Talvez, pode até se discutir que seria sem necessidade, porque todo dia você pode pegar uma Moonstone no Monte Lua, né? Então não faltaria Moonstone pra você evoluir eles. Mas ainda assim, tipo, às vezes a pessoa quer capturar os bichos grandes, tá ligado? O foco é capturar as espécies. Então, quanto mais espécies capturáveis tem, é mais divertido pra quem tá jogando, tá ligado? Sim, e tipo, o negócio da imersão também, porque faz pensando assim, né? Tipo, se tem Pokémon filhote, também tem que ter Pokémon grande evoluído. Faz sentido. No Wild, né? Sim. Eu sugeriria pra quem tá acompanhando aqui o podcast, não só esse que a gente tá fazendo, mas se quiser descobrir se dá pra pegar, assiste as lives do Casa do Carvalho. Exatamente. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal, no YouTube e lá na Twitch também. Segue lá na Twitch, que a gente faz lives lá também. Posso falar uma coisa relacionada ao ginásio, que na real também essa galera viu: meu Deus, nossa, o que tô fazendo com o meu jogo? Nossa, minha franquia, que foi justamente o Elite Surge lá, Elite Man Surge, que era o rolezinho das lixeiras do ginásio dele. Ah, das lixeiras, falou, nossa, tá vermelho e azul, é porque vão ser aqueles, nossa, tá muito claro. E na real, tipo, eles fizeram um bagulho que era justamente, não era aqueles, tá ligado? Tudo bem que assim, se você for olhar pra um lado matemático, facilita. Facilita, sim. Ele tirou duas variáveis, tirou duas variáveis. Isso. É, tira duas variáveis, então, beleza, facilitou. Mas a galera, cara, tava num rage. Mas, meu Deus, nossa, eu vou entrar no ginásio, já vou saber onde que tá. É muito pra criança. Nossa, vai lá, trouxão, vai lá, vai ter que perder tempo de noite naquela merda. É, então, não tem no felizmente, eu confesso que era um receio que eu tive também, mas eu não, a gente não vai, não fica reclamando antes de ter certeza, né? Pelo menos aqui a gente não faz isso. Então, quando eu entrei no ginásio e vi que não eram aqueles cestos de lixo, confesso que fiquei um pouco aliviado. Mas é isso, eles deram uma facilitadinha ali, mas... E os outros ginásios também, tipo, não mudou muito a... Aliás, acho que tirando talvez o da Erika, talvez um pouco da Sabrina também, que mudou um pouco ali. Eu acho que nenhum deles mudou, sim, muito. Ah, não, o do Blaine mudou também bastante, né? O Denalto do Blaine, acho que foi o que mais mudou, na Mas real. Ficou muito melhor, tá ligado? Na real, ficou mais divertido, ficou bobinho, tá ligado? Sim, é um bobo engraçado, que você fala, caramba, que besteira, velho. Mas assim, tipo, é que nem esse negócio de dificuldade, é que nem a questão da história, né? Que ela tá mais guiada e tal. Tipo, antigamente você saiu do ginásio e você não sabe o que você tinha que fazer, tipo, na época do Game Boy, né? Assim, e hoje em dia, tipo, você saiu do ginásio do, por exemplo, Search, a Mist tá te chamando pra ir na Diglett Cave, depois tem o coisinha lá que manda você pra ir pro Rock Tunnel e tal. E assim, tipo. Eu fiquei pensando, falei, meu, vou criticar isso? Não, porque eu já sabia de qualquer jeito que eu tinha que fazer isso. Então, tipo, meu, que legal que estão guiando as pessoas que não sabem, né? Tipo. Então. Eu acho que. É uma experiência nova pra ele. E é meio curioso, porque assim. É que nem aconteceu algo parecido com Omega Ruby Alpha Sapphire. Eu acho que o Cross, ele talvez até tenha essa memória um pouco mais fresca, porque ele jogou há pouco tempo. Tem alguns momentos nesses jogos que a gente sabe o que tem que fazer, tá ligado? Aí o jogo, ele vem e fala assim, ó, você quer fazer tal coisa? Você quer que eu te leve pra tal lugar? Nossa, isso é muito... Em Horácio eu achei isso muito triste. Então, eu não achei triste. Tipo, assim, eu acho isso bom, tá ligado? Porque assim, ele não tá... Porque seria muito pior. Ele não te obriga ainda. Exatamente. Ele não te obriga, ele pergunta, você quer ir? Se o cara falar que não quer ir, ele simplesmente fala assim, beleza. Se ele te obrigasse, eu acharia triste. Sim, mas, com certeza. Mas assim, eu acho que... É uma boa pra quem não curte explorar tanto o jogo. Eu, como gosto de ver todos os detalhes, eu não fui nenhuma vez, tá ligado? Eu também. Eu vazava e começava a explorar as coisas que eu precisava explorar. Sei lá, tipo, conseguia a insígnia pra poder usar um Rock Smash, por exemplo. Aí eu ia em todas as áreas do Rock Smash, aí depois eu ia pro lugar que tinha que ir, sabe? Sim. No Let's Go acontece isso, mas só que não acontece com tanta frequência assim, acontece em alguns momentos bem peculiares, tipo, acontece no começo, se eu não me engano, quando a gente, que foi, eu até tive um pouco de susto, tá ligado, que o maluquinho do mercado, assim que a gente pega o parcel, né, ele pergunta se você quer voltar pro laboratório do professor Carvalho. É verdade. Aí a gente, você pode escolher sim ou não, e aí depois rola isso de novo lá que o Danny falou, né, na Diglett's Cave. Mas por que eu acho que eles fizeram isso? Eu vou fazer uma... Esqueci a palavra. Aconteceu comigo isso, tá ligado? É tipo uma experiência própria. Quando eu era moleque, eu travei, mano, naquela parte. Eu não sabia inglês, tá ligado? Eu demorei muito pra conseguir chegar em Lavender, saca? Então, tipo, se eu soubesse que era, eu precisava ir pra Diglett's Cave e voltar pra Pewter pra poder pegar o HM5 pra poder passar da caverna, eu demorei muito pra conseguir fazer isso. Quando lá nos meus 10 anos de idade, tá ligado? Sem saber inglês. Então, às vezes, eles... É uma guiada, porque ele fala assim, beleza, o cara ele não sabe que tem que ir pra lá. Então, vamos indicar esse caminho pra ele. Ele pode continuar a caverna. Se ele passar da caverna, ele vai pegar o bagulho. Se ele não passar, bom, depois ele volta aí, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que é mais vantajoso nesse caso do que literalmente pegar muito na mão, saca? A gente pode até questionar se porque eu não testei ainda, né? Se é possível passar do Rock Tunnel sem o Flash. Eu acho que não dá. Cara, pra ser olha, é possível. É possível. E na real no Let's Go dá pra passar, sim? Inclusive no Let's Go acho que fica até mais fácil. Porque assim, no outro vai ser pior porque fica praticamente tudo escuro. É horrível. Sim, era. Mas no Let's Go tem um banho de rendering e tudo mais, né? Você vê a fumacinha que tem dentro da caverna, você vê a sombra dos Pokémon, tá ligado? Tipo, passando do seu lado, não é completamente. Dá pra ver algumas partes das paredes também, né? Entendi. Isso, exato. Então é bem. Mais fácil passar sem o Flash dentro na Let's Go do que. Interessante. Eu tinha ficado em dúvida porque eu pensei que talvez não desce, porque tem, logo antes tem o, logo antes tem os Rockets ali perto, né? Eu achei que talvez eles pudessem barrar até que você pegasse de fato o Light Up, né? Que chama agora o Flash. Então eu pensei que talvez pudesse ter isso, mas se não tiver, é mais da hora ainda. Que aí é literalmente a opção. E nesse sentido, apesar, é que nem nos jogos da primeira geração, você passou ali de Cerulean. A ordem que você vai fazer os ginásios, pouco importa, tá ligado? Agora, mais do que nunca, porque você meio que não precisa das insígnias pra usar os HMs, né? Então sim, você pode, tipo, passou de... Aliás, passou de Cerulean, não, passou de Vermilion, você pode dar os seus rolês aí. Aliás, você não consegue só por causa do Snorlax, né? O Snorlax você não consegue passar. Mas se você passa do evento de Lavender, você pode fazer o... Você pode ir pra Fuchsia, pegar o Surf... E o seu próximo ginásio depois de Vermilhão é o Blaine, tá ligado? Sim. Então meio que tanto faz. Só que assim, uma coisa, se a gente for comparar com jogos originais, né, o Firehead, Deep Green e a primeira geração, até uma coisa boa, assim, tanto pra quem faz speedrun quanto pra quem joga, tendo esse jogo como introdução, é que ele direciona, né? Eu comentava isso direto com o Tsuki. Você chega em Firehead Green, ou então no Red Green, e tem aquela parte ali de Cerulean, Fuchsia, Saffron, ali é totalmente livre, você faz o que você quiser. E muito, assim, quando eu tava começando a jogar, era muito comum eu chegar no ginásio da Sabina, com os pokémons na metade do level dela, tomando uma sopa, sabe? Sim, sim. Aí eu tinha que grindar, feito um doente, aí o resto eu passava numa bula. Ah, nesse aqui, eles meio que induziram uma ordem, porque tem algumas partes que não tem como... prosseguir, né? Eles criam uma ordem ali, não obrigatória, mas uma parte ou outra ali que tem que ir, um pré-requisito pra poder passar. E eu acho que isso pode ajudar muito pra quem tá iniciando, né? Quem não conhece bem o jogo. Cara, eu acho que eu discordo um pouco disso aí, viu? Eu ia falar a mesma coisa. Eu discordo um pouco. Porque assim, a primeira e a terceira geração, você não pode usar os HMs, tá ligado? Se você não tiver as insígnias corretas. Então, tipo, nos primeiros jogos eles eram um pouco mais lineares do que esse. Porque, tipo, você, por exemplo, precisa, sei lá, do... Qual que é o que libera o Surf no, na terceira geração? Acho que é Fuchsia, né? Você pega com ordem da Safarizona. Não, você pega o Street. Sim, mas a insígnia que libera, eu acho que é de Fuchsia. Então, tipo, você precisa da insígnia de Fuchsia pra poder, tipo, ir pra Cinnabar, tá ligado? Até sem isso você não vai pra Cinnabar. Então é... Então, mas daqui, cara, você pode, na real, praticamente pular Celadon. Você pode pegar lá o negocinho com o Brock, tipo, o chazinho, né? Sim. Aí você pode descer, aliás, você não pode porque você tem que ir... Aliás, não é obrigatório derrotar o ginásio. Você faz o Equipe Rocket, não, mas você precisa passar o Snorlax, a Equipe Rocket liberou a Pokéflauta, você vai pro Snorlax, passa, você pode descer direto lá pra Cinnabar e depois você vem voltando, assim. É, então, eu acho que eu acabei de ficar tudo errado, mas tem esse lance dos HMs que vocês comentaram, uh-huh. Eu me refiro à ordem dos ginásios. Sabe, você é bem livre pra você escolher a ordem que você quer, né? Qual evento você vai fazer primeiro? Sim, ele é um pouco... É lógico que talvez pra gente seja um pouco mais automático em alguns ginásios por a gente já ter jogado muito esses jogos. Mas eu acho que às vezes um jogador novo ele pode até... ele pode fazer uma ordem completamente diferente, tá ligado? Acabei fazendo uma ordem diferente do que eu geralmente fazia. Uhum. Porque, cara, eu esqueci... Nossa, eu esqueci, cara, de Saffron, velho. Eu esqueci absurdamente. Eu passei do Blaine, aí quando eu passei do Blaine, eu falei, tá faltando duas insígnias. Eu fiquei, caralho, que duas insígnias, mano? Que duas insígnias, mano? Agora, tá ligado? Eu fiquei, caralho, quatro ginásios. Aí, tipo, eu olhei, eu abri o mapa, aí eu olhei, tá... Faltou Saffron. Normalmente, quando eu jogo, eu deixo o Saffron pro final também. Eu não levo muito... Sei que eu acho que nesse eu não lembro de quem que eu passei primeiro. Eu acho que eu passei primeiro da Sabrina e depois fui pro Koga, tenho certeza. Mas eu acho que é nesse sentido, tipo. E tem essa também, por exemplo. O pessoal pode até reclamar do lance do chá, né, que o Bruno falou. Tipo, que já tinha em Firehead Leaf Green, né? Que os caras perceberam a cagada que eles fizeram na primeira geração, né? Que, tipo, é um item que você tem que comprar, tá ligado? Se você não tiver ele, você, tipo, simplesmente não joga, tá ligado? Então é meio bizarro, mas, sei lá, pra mim é mais vantajoso. Assim, beleza que... O que eu concordo em parte que, por exemplo, o jogo, ele às vezes, ele poderia facilitar um pouco menos, saca? Tipo, vamos supor, um jogo de plataforma. Quando um bom exemplo, né? Tipo Mario, que é a mesma, né, empresa aí, Nintendo, Game Freak e tal. Uhum. O Mario, se um bom level design do Mario vai te indicar visualmente pra onde você tem que ir, sem precisar ter uma seta apontando pra ele, tá ligado? Uhum. Só que é um jogo de plataforma, você tem completo controle do personagem, você pula, você faz tudo que você quiser. Um RPG, uhum, eu acho que é muito mais complicado realmente de você conseguir indicar um caminho sem alguém tá falando, tá ligado? Ou sem alguma coisa visual muito óbvia. Mas então eu entendo que, tipo, às vezes, por exemplo, um NPC falar assim, você quer ir para tal lugar, pode ser um pouco demais. Poderia ser só um NPC falando, um NPC obrigatório falando com você, falando assim, puxa, eu ouvi falar que a caverna da Diglett's Cave tá indo agora pra Pewter, e parece que tá rolando uma distribuição de alguma coisa por lá. Então, tipo, isso facilitaria um pouco também, mas ao mesmo tempo não te indicaria completamente o caminho. Uhum. Mas eu não sei, pra mim meio que tanto faz, tá ligado? Nesse sentido. Talvez porque eu já conheço a rota. Sim. Ah, eu acho que assim, se a gente pensar que o público deles, né, que é a pessoa, o pessoal de Pokémon GO que tá entrando na franquia, uhum, beleza, é até justificável, né, a facilidade excessiva. Sim. Do jogo. Mas, cara, isso que você falou aí de ter de Pewter e tal, pra mim você já teria sido contratado pela Game Freak, do roteirista. Isso aí que você falou de, ah, tá tendo um eventinho em Pewter e tal, ia sim, ser sim, muito sim. Legal. É, seria da hora. Isso. Seria interessante. Verdade. Outra coisa que, por exemplo, é que aí a gente parece que a gente tá metendo um pouco de pau nesse sentido, mas eu acho que é uma coisa positiva no assim, quando a gente olha no big picture, por causa do público e tal. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a sétima geração, né, os outros jogos da sétima geração, eu senti que eles pegaram mais na minha mão do que o Let's Go, tá ligado? Tipo, de não necessariamente de levar pra um lado ou pro outro, mas de ficar curando você, de, sabe, tipo, somos muito de boas e tal. Talvez isso seja a vibe de Alola, tá ligado? Meio Havaí e tal, que é um negócio de, tipo, aconchegante, tá ligado? Que talvez eles quiseram passar essa imagem. Mas, no caso, no Let's Go eu consegui sentir um pouco mais de desafio do que no próprio Sanemon, tá ligado? E, tecnicamente, o Sanemon é mais competitivo, tá ligado? É mais hardcore, sei lá, tá ligado? Que a galera quer chamar esse jogo, tá ligado? É verdade. Aí também tem o excessivo... O Sanemon tinha muito texto, né, assim, tipo, muita cutscene e tal. Uhum. Eu, pelo que eu tô vendo, que a galera, não sei se o pessoal sabe, mas eu não joguei ainda, mas eu assisti várias gameplays e tal. Uhum. E pelo que eu vi, tipo, realmente, o bom de Kanto é isso, que ele não é tão, não tem tanta história assim pra ter tanta cutscene pra te encher o saco, né. Tipo, sim, sim, é um pouco mais direto ao assunto. Equilibrado. Né. Ainda assim, eles colocaram um pouquinho mais de cutscene e tal. Voltando ao lance da história, eu gostaria de comentar. Aliás, não, antes de ir pra história, você falou desse rolê de falas e tal. Apesar da história em si ela não tá. Não ser hiper recheada, eles colocaram coisinhas, tá ligado? Tipo, por exemplo, em Pewter tem aquela mina do Slowpoke, tá ligado? Que você interage com mais NPCs, né, no lugar. O próprio museu de Pewter, tá ligado? Tá muito mais da hora do que na primeira geração. Então você consegue perder um tempo ali olhando detalhes, saca? De, tipo, às vezes, no caso, a história ela não tá sendo contada diretamente, mas ela tá ali, tá ligado? Tipo, ao redor ali do personagem. E você, se você tiver o interesse de ir conversando com a galera, você vai descobrindo um pouco mais. Por exemplo, eu nem sei se isso tá na primeira geração, tá ligado? Talvez até esteja, mas eu só fui perceber isso agora, porque eu tava jogando esses dias o Let's Go. Tem um NPC em Cinnabar que fala que o Blaine começou o quiz dele pra entreter as famílias dos cientistas que foram morar em Cinnabar, tá ligado? Eita! Então, tipo, o Blaine, ele se dispôs a criar um programa de TV, no caso no Let's Go, pra poder, tipo, dar entretenimento pra aquelas famílias, tá ligado? Que, tipo, os caras foram a trabalho. Isso é genial, mano! Isso é muito foda. E é tipo um detalhezinho, tá ligado? Pouco importa, tá ligado? Pro andar do jogo. Mas isso incrementa ali no background, que a gente sabe que tem todo o lance dos, né, os cientistas lá em Cinnabar, Pokémon Mansion, etc, etc, etc, etc. Sim. Acho da hora. Eu particularmente eu não lembro se tinha isso em Fire Legend Queen. Eu também não lembro, pra ser bem honesto. Mas, na real, se a gente for parar pra pensar, assim... cara, eles pegaram muito desses eventos que anteriormente a gente não tinha muita explicação, muitos detalhes, não sei uma palavra certa pra definir. Isso, e deram, tipo, um plano de fundo até legal, sabe? Um plano de fundo bem bacana em relação a eles. Sim. Por exemplo, isso que você falou, ou até outras histórias, como, por exemplo, cara, é que me faz doido demais, e eu vou, que já falei no cast lá do Meia Lua, mas não necessariamente ao mesmo público. Tipo. Mas é o evento do Marowak com o Killbone, cara. Nossa. Que é muito fofo. Nossa, aquilo lá eu chorei. Nossa, aquilo é muito maravilhoso. Nossa, eu fiquei bad, tá ligado? Eu tô tão bad assim depois daquilo. Caralho, mano. Aliás, deixa eu só perguntar uma coisa. O Daniel, você chegou a ver isso durante os bugs que você tava vendo ou não chegou nessa parte? Eu fui vendo meio randômico, mas eu cheguei a ver um pouco Poké Tower, mas eu não parei na parte do Marowak em si. Então, tem um... A gente vai te dar spoiler, você vai me desculpar. Não é nem uma pergunta, tá ligado? Aliás, eu espero que o pessoal aí que esteja acompanhando não se importe também com spoilers. Mas, né, spoiler de Pokémon também, né? Enfim. Quem nunca? Tem o rolê que o Bruno tava falando, é o negócio do Marowak, aliás, do Killbone, né? O Killbone tá muito mais introduzido na história, né? Isso é muito mais da hora. Sim, isso com certeza. Ah, eles dão eles aprofundam a história, né? Sim, porque antigamente o Killbone mal aparecia, por exemplo. O Killbone ele tava só lá na... Era um Pokémon capturável na torre, né? Tipo, e tava lá só pra isso. Ele tinha o background do Marowak, mas não tinha nada específico de algum Killbone e tal. E eles dão até uma justificativa pra equipe Rocket estar lá, né? Que é o lance deles estarem saqueando lá as caveiras pra poder vender, tá ligado? Dos Marowaks. E aí, sim, esse, mano, é muito legal, é cara, isso também, tá ligado? Tipo, você falar que, mano, eles não são só ladrões. Cara, eles reviram um túmulo de Pokémon. Imagina, tipo, são ladrões, o corpo da puta alguém tem que ter, tá ligado? Saqueadores de túmulos, pode crer. É tipo Lara Croft. É o famoso Tomb Raider, né? Tomb Raider, exatamente. Beleza que eles não iam colocar no sprite dos Rocket Grunts, né? Sim. Um chicote que nem tinha no original. Mas esse tipo de coisa inserida na história mostra o quão pesado é. É, então. E acho que a primeira geração ela tem um quezinho meio dark, né? E eu achei muito da hora como eles resolveram esse rolê do Marowak no final. Não é um arco de redenção, tá ligado? Porque o Marowak não é mal, né? Mas ele tem ali um final felizinho, tá ligado? Triste, mas melancólico, né? Que é o... Aliás, eu falei isso durante a live, falei, tipo, trocentas vezes sobre esse rolê, né? Mas o Daniel provavelmente não sabe, mas vai ficar sabendo agora. No final do arco, quando você, o seu rival, né, e você estão indo lá, você usa o Silph Scope e você visualiza que é o Marowak e o Killbone tá com o seu rival. E aí ele chega, né, e encontra a mamãe, e aí a mamãe, né, tipo, fica tranquila, acalma, né, encontra a paz e acende ao céu. E aí quando ela acende ao céu, toca a musiquinha de Gold Silver, de Lavender. Sim. Puta que cara, não é só isso. Tipo, cara, a cena é maravilhosa, a cena é maravilhosa. Não, é incrível, tipo, ele aparece, ele vê a mãe dele. Sim. E aí, tipo, ele para assim, todo mundo meio que para, caramba, nossa, é ela. E aí ele vai em direção e vai rolar, tipo, um encosto. Tipo, eles vão encostar as mãos, assim, né? Sabe? Gente. A mão, ela começa a sumir, assim. Não sei quem assistiu aí Guardiões da Galáxia, mas. Pode crer. Eu nos instalo dedo. Bom, gente, acabou a live, eu vou lá assistir isso. Tá bom, valeu. Não, e é muito louco, porque esse negócio, assim, Lavender, eu gosto muito desse negócio da música, porque o Lavender, ela é, tipo, triste, ela tá triste, né? Tipo, a musiquinha é triste e tá, tal, né? Tipo, tristonha. E aí, a musiquinha de Gold Silver tocar é muito peculiar, porque a música de Gold Silver, ela é, a gente já falou várias alegre. Vezes aqui, ela é meio melancólica, meio alegrinha, mas tem o que triste, mas ela é alegrinha ainda, mas tempo, então ela tem um quê de felicidade, mas tristeza junto. Então tocar isso nesse momento é muito forte, tá ligado? Tipo, Nossa, é falar sem falar, tá ligado? Isso é muito foda. Eu tô arrepiado aqui sem ter visto. Juro. Muito louco. Assiste depois, só esse trechinho assim. Tá, assiste nas nossas lives aí, na Casa Carvalho.net. YouTube.com/Casa Carvalho. E aí, tipo, é muito louco. E essa não é a única cutscene que tem, né? Tem outras, mas não são tão... Essa acho que é a mais impactante, realmente, né? Depois tem, acho que só na Liga, acho que tem uma cutscene. Nossa, mas a cutscene da Liga também é bem legal. Tipo, você tá chegando lá, e aí o seu parceiro, ele... Né, o Pikachu, o Eevee, tipo, ele vai meio que na frente. Sim. E aí ele olha, tipo, caramba, eu tô chegando aqui. E aí ele volta, ele se vira pra você. Nossa, cara, é bem legal também. Só que assim, é realmente, é aquele negócio que empolga. Você fala, aí, caramba, agora vai. Agora vai. Mas realmente, nada, cara, nada vai ser tão máximo que nem a do Marowak, né? É, e... Aliás, esse arco inteiro do Marowak, né, ele ganhou bastante... Assim, o arco como um todo, né? Dentro do plot, ele ganhou um pouco de destaque, porque você tem que... tecnicamente, você tá infiltrando o headquarters da equipe Rocket. Então, realmente, deveria ser algo bem mais... Assim, na primeira geração, parece que isso não tem tanto peso, assim. Parece que é uma primeira mini-quest, pra depois a Sylph ser a principal. E aqui, eu acho que o headquarters da equipe Rocket, ela tem até mais destaque do que a própria Sylph, tá ligado? É porque, querendo ou não, tipo, tinha como render muito mais história, né, do que a Sylph. Tipo, sim, sim. Se olhar pra um jeito, assim, de história mesmo, de roteiro, meu, eles é muito... Eu nem vi, mas já tô, tipo, imaginando, assim. O legal também é que eles aproveitaram muito mais canto do que em Forehead Leaf Green, né? Sim, sim, assim, sim. Comparado com... Canto, sim. É porque Forehead Leaf Green, eles inseriram a CV, né? Então eu acho que algumas coisas eles quiseram manter o core do jeito que era. E adicionar o que eles tiveram de ideia depois na CVs pra fazer algumas outras coisas. Mas eu, por exemplo, eu achei a introdução, a ligação com Gold Silver, do jeito que tá no Let's Go, me agrada mais do que a da CV. Porque na CV eles meio que fizeram eles meio que copiaram Gold Silver, né? Tipo, na prática. É um mini retorno da equipe Rocket com os caras que querem que o Giovanni retorne, tá ligado? E é basicamente isso. E aí eles fazem um indício lá, o Silver lá e tal. Tarará, tarará. Mas enfim, isso era legal. Mas isso poderia ter aqui, mas não teve. Também na equipe, né, dos líderes de ginásio e tal. Porque, se eu não me engano, eu tava vendo um vídeo. O Koga, se eu não me engano, ele não tinha um Golbat, né, inicialmente, nas primeiras versões. E nessa versão, se não me engano, ele tem. Eu vi alguma coisa assim e, tipo, liga muito, porque em Gold Silver, quando ele já é da Elite Four, ele tem um Crobat. É verdade, então, tipo, ele tem umas pequenas adaptaçõezinhas, assim, acho que no roteiro e nas equipes, que, tipo, faz mais sentido. Sim, sim. É, no ginásio eu acho que teve pouca alteração. Eu acho que... E eu também... É que agora eu também me falha a memória, porque eu sei que as equipes dos ginásios, eles são um pouco diferentes no Yellow já, do que era no Red Blue, né? Então eu não lembro o que tinha sido já adaptado no Yellow, que foi adaptado de novo aqui ou se manteve algumas coisas. Eu sei que os primeiros, principalmente, eles são iguais, mas acho que os últimos eles têm umas diferenças mesmo. Tem, acho que a Sabrina é uma das que mais varia. Ela tem o Mr. Mime, se eu não me engano. Ela tem o Mr. Mime, tem o Mr. Mime. Ah, sim, é porque eu falava da equipe Rocket, é. No caso, a CV, ela fez todo aquele rolê lá e tal. E eu gostei mais de como se resolveu aqui, que era o lance do Archer, né? Ele ser um admin, né, na equipe Rocket. Então ele tá presente, batalhar com você antes de você batalhar com o Giovanni. E ter aquele todo aquele... aquele segmento stealth do Pikachu, tá ligado? Cara, stealth, nossa, entre aspas, inclusive, né? Eu fiquei, tipo, muito feliz de ver isso. Nossa, eu também. E aí eu fiquei depois meio triste porque só teve esse, sabe? Só teve ali, né? Mais partes, cara. É, então. Podia ter mais, ia ser muito mais da hora, meu. Mas é um jeito de dar mais destaque pro Pikachu, né? De novo, ou pro Eevee, né? Sempre que a gente falar o Pikachu só aqui, considere o Eevee junto, porque é que a gente jogou só o Pikachu, né? Um disclaimer leve aí pra galera. Mas isso é... Eu acho muito da hora essas pequenas coisinhas, assim, sabe? Nossa, não, então, esse é o tipo de coisinha que é pequeno, os detalhes que engrandecem ainda mais o jogo, sabe? Exato. Que faz total sentido dentro da proposta de você dar destaque pros iniciais e tudo mais. E que acho que compõe muito bem o cenário, porque, tipo, tem coisas às vezes, por exemplo, é que agora o Cut continua meio retardado. Mas a gente já olhava o Cut e falava, pô, essa arvrinha aí não vai te deixar passar o caminho, tá ligado? Né? Ou, tipo... os muros. Sim, sim. Pô, você consegue pular um negocinho de 30 centímetros e não consegue subir de volta, sabe? Ainda tem algumas coisas retardadas, mas esse tipo de coisa, tipo, sei lá, jogou uma chave ali, cara, você podia de repente, vamos supor, né, que tivesse num game anterior, com uma solução diferente, assim. Sim. Mas você podia, de repente, olhar e pensar, cara, eu podia mandar um Ratatá que é miserável de pequeno aqui, tá ligado? Eu acharia isso muito da hora se houvesse esses segmentos mesmo. É, tem outros RPGs que já misturam ideias similares, né? Tipo, você mandar um membro da equipe fazer tal coisa, tipo, e controlar ele, né? Tipo, eu acho que o próprio um ótimo exemplo, aliás, são aqueles RPGs do Mario e do Luigi, tá ligado? Nossa, tem muito isso, você se separa direto com os membros da party pra ir fazer coisinhas que só eles podem fazer, tá ligado? Isso seria muito legal mesmo se tivesse na franquia. É, então, e aí foi uma forma muito legal de trabalhar isso, de colocar o Pokémon, além de ser só um monstrinho de batalha, sabe? Ele como... Pô, ele faz parte da sua equipe e ele tá te ajudando diretamente na missão, não só, exatamente. Tipo... Eu vou chegar lá e vou derrotar ele usando você. Não, é tipo, cara, vou te ajudar, vou subir ali e pegar aquela chave lá que você tá precisando. Sim, assim, tudo bem que aí entra uma dissonância, tá ligado? Tipo, de coerência. Uhum. Porque, beleza, você usou o Pikachu lá pra fazer o negócio. Mas, por exemplo, eu tinha um Pidgeot. Ou, não lembro se eu já tava com o Pidgeot ou se tava com o Pidgeotto. Mas qualquer Pokémon voador poderia pegar a chave também. Exato. Então, aí entra um pouco da, né, daquele negócio do protagonismo do Pikachu, né, nesse caso, ou do Eevee, né, obviamente. Sim. Mas é o que passa, né, tipo, seria legal se desse pra fazer com os outros, mas a gente sabe que aqui não dá. Mas seria muito legal se, tipo, desse pra fazer com outras espécies em jogos futuros, né, coisas do gênero, né. Pô, ia ser muito maneiro, cara. Ia ser da hora. Pegar um Shellder e fazer ele usar o Divi. Não, tô brincando. Pode continuar. O maluco é tarado no Divi mesmo, né, mano? Mas é isso aí, o Divi faltou no jogo. Faltou o Divi no jogo. Sim, ia ser legal, tipo, reabordar Kanto. Porque é o que a gente sempre fala, a gente gosta de ver Kanto de novo, porque a gente quer ver ela, tipo, sendo reconstruída, com gráfico melhor e tudo mais. Com Mas certeza. Na real é que eles podiam reabordar Kanto, tipo, com as maneiras que a gente nunca viu em Kanto, tá ligado? Tipo, o Divi... outras coisas. Isso seria muito legal, cara. O que eu gostaria muito de um. Gostaria muito de um Sword no Encanto também. Sinto falta do Sword. Saudades. Saudades, Sword. Enfim. Uma coisa que quando a gente vê essa parte do hideout dos Rocket, na hora eu imaginei como é que seria no. Em Johto, tá ligado? No sim, sim. Da editora. Porque, mano, é muito da hora. Tipo, você tem que se infiltrar. Imagina, tipo, aqui foi uma coisa mais simples, entre aspas. Que você só se infiltrou com o cachorro e tal. Em Johto, o protagonista, ele vai e o Silver descobre ele, sabe? Só que o Silver descobre ele no começo. Sim, sim, sim. Podia ter alguma coisa, tipo, a cidade inteira tá lotada de rock, só que aí você vai ter que passar sem... rola, entre aspas, um negócio desse. Não desse jeito, né, mas... na Sylph, né? Sylph, ela tá mais... cheia de, tipo, tem rockets a cidade inteira, né? Mas eles não aproveitam tanto isso nesse sentido, né? Sim. Mas é top, podia mesmo. E na real, se a gente for caçar, tipo, coisas que não fazem sentido em relação aos hideouts da equipe Rocket e tudo mais, cara, já começa porque eles montam um baita de um negócio com baias, e que não é tipo uma baiazinha de PVC, sabe? Sei lá, essas baias normais que a gente pode crer. É verdade. É uma baia que, mano, tem uma puta de uma porta eletrônica, tá ligado? Os caras são ricos, né, mano? Puta que pariu. Os caras têm grana. Não, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Logo, tá ligado? É, pode crer. É quartzolite. Isso é tinta, né, eu acho. Mas enfim, whatever. Mas acho a gente deu a essência, né? Eu tava pensando enquanto vocês estavam falando aqui, tipo, seria muito legal se, ainda na leva dos Pokémon fazer coisinhas, tá ligado? É que eu não cheguei a jogar esses jogos em particular por serem spin-offs. Muito... muito bizarros, tá ligado? Que é o do Pikachu, aquele Poké Park. Você controla o Pikachu, literalmente, num ambiente 3D. O Pikachu e os Pokémon, né, no geral, pra fazer questzinhas e tal. Então, seria muito legal se desse pra fazer algo do gênero, tá ligado? Tipo, em segmentos em específico, você controlar os Pokémon mesmo, sabe? Tipo, como parte da história. Ia ser bem legal mesmo se desse. Como ponto de referência, tá usando. Talvez alguém que tenha jogado o Poké Park, o EA, pode ter uma noção boa do que eu tô falando. Até porque é fácil, porque os avatares, ele já tem, né, os modelos em 3D dos Pokémon no mundo e tal, de game. Seria só mudar o controlezinho pro Pokémon, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. É, exatamente. E faz o joguinho. Só faz aí, mano. Tá ganhando pra isso, né? Tá ganhando bem. Os caras tão ganhando bem, né? Vamos combinar. Direto sobre o Poké Park mesmo, tem a limitação, né? Que aí tem. Ele só é acessível de um certo nível do Bluetooth, né? De um certo ponto do Bluetooth pra frente, que é o 4.1, se eu não me engano. Não, desculpa, eu tô falando de outro rolê, cara. Do jogo do Pikachu que tem pro Wii. É um jogo do Wii, tá ligado? Caraca. Chama Poké Parks. Poké Park, acho que é Pikachu as Adventure. E tem o Poké Park 2. Eu não conhecia. É um pouco underground mesmo. E é bem pra criança, tá ligado? Tipo, é bem mais simples, assim. Só que ele tem os Pokémon interagindo entre si, que nem no Mystery Dungeon, só que sem ser em formato Mystery Dungeon, tá ligado? Que não tem todos os bagulhinhos lá. Você faz outros rolês, você conversa com eles, batalha também e tal. Mas é diferente. É um jeito de você controlar ele ali e tal. Esse Poké Park aí que você tá falando é o Go Park, né? Que é o do... Isso. O do de Saffron. Saffron de Lavender. Lavender não, tô viajando. De Fuchsia. Com toda a cidade aqui, tô viajando. É, você captura na Pokémon Tower ali, ó. É, você sobe lá, chama o Fuge lá, né? Aí você sobe no andar superior, aí você morre e fica lá. Da hora, voltando pra Lavender, pra Pokémon Tower, da hora é que os Pokémon, os Ghosts vão abrotando. E se eles te pegam, você volta pro primeiro andar. É, isso eu achei mó da hora. Isso eu achei muito louco. Meu, muito legal. Que eles vão te caçando, né? Sim, sim. É muito desgraçado mesmo. E o legal também é que o avatar deles lembra muito da primeira geração, né? Sim, lembra mais. Nossa, o do... Nossa. Mais do que o de Fire Red Leaf Green. É, muito. Nossa, Fire Red Leaf Green era tipo, sabe, aqueles spray, tá ligado? Você passou o raid, assim, no ar, tá ligado? E ele tem olhos, é tipo isso. Mas aqui eles estão mais da hora. E o da hora é que na primeira geração não tinha isso, mas o do Marowak, né? O fantasma, né? O fantasma magórico do Marowak, ele era igual, né? Mas aqui ele é bem diferentão, né? Ele é maior e tal, tem uns. Sim. Uns bagulho maior. A mão também é bem diferente. Achei bem, bem interessante. Sim, sim. Destacar bastante também em relação aos outros. Eu lembro que na primeira geração, na terceira que eu joguei a primeira vez, eu não sabia desse plot do Marowak. Uh-huh. Eu achei que o meu Game Boy tava amaldiçoado. É, então. Pokémon Black. É, então. Eu ia comentar aquele Pokémon Black, o primeiro do primeiro da fita preta amaldiçoado. Ah, o Pokémon Black. É, pode crer, né? Antes de sair o Black de verdade, né? Mano, eu tenho certeza que a Nintendo só fez isso pra matar com essa creepypasta. Só pra matar a creepypasta, pode crer, né? Os caras são safados. Agora, de mudança de plot em si, não teve muito mais que isso, né? Tem o... O que mais que teve? Teve a adição do Archer. Era só o Archer, não lembro. Não, era o Archer. É o Archer, né? É o Archer. Tem o da equipe Aqua, que é o Archer, né? Sim. Tipo, nós parecidos. Ah, não, eu tava falando do Cyrus, aquele que queria trazer o Giovanni junto. Não, o Cyrus é o líder do Team Plasma. Que? Não, é da Team Galactic. Injoto. Não, esse é o Archer. Ele chama Archer. O Archer. É, ele chama Archer. Tinha, em Injoto tinha. Eram três? Era o Proton, o Archer e o. Qual que era o outro? O Petrel, acho. E isso. Tinha uma mina que era a Ariana. Isso. Agora, deixa eu ver aqui mais de alteração de história. Acho que de história era meio que isso, né? Teve o rolezinho lá. Não, teve uma coisa que é interessante comentar também. Que eles tentaram ao máximo cortar. Acho que eles provavelmente cortaram todas as referências ao mundo real, tá ligado? Na Pokémon Mansion, eles tiram os dados de, tipo, floresta de Guiana, aliás, tá ligado? Sim, verdade. Ele fala que era uma floresta. Tinha alguma outra coisa também no. O negócio do Mew, né? A primeira geração dizia Mew gave birth, né? Tipo, talvez induzindo que, tipo, o Mew literalmente deu a luz, né? Tipo, ao Mewtwo. E aqui não, aqui eles deixam claro que não foi isso, tá ligado? Foi outro rolê. Eles clonaram literalmente, não foi. É, tipo, não incubaram o bagulho dentro do Mew, tá ligado? Não foi inseminação artificial, tá ligado? Foi in vitro mesmo, tá ligado? É um bagulho diferente. Então, é interessante ver que eles deram uma ajustadinha, deram só uma polida aqui, só pra evitar dar alguma confusão. Que pra mim pareceu bom também, não achei ruim não. Eu achei melhor do que. manter os textos originais e continuar com essa loucura, tá ligado? Porque aí é brecha pra, uhum. pra galera ficar viajando, né? Nossa, será que canto é perto do Brasil, tá ligado? Porque a América do Sul, não sei o que lá, a Floresta Amazônica, tal. E a gente encontra o Mil lá em Hoenn, então quer dizer que a Faroe Island é na Amazônia, tá ligado? Não, gente. Não é, ponto. É isso não, aí, ou tá pode ser que eles tenham apagado os negócios justamente porque a próxima geração vai se passar na Amazônia. Não, pode ser, cara. Ia ser da hora se fosse uma floresta tropical, tá ligado? Se bem que chega de floresta tropical, né? Chega de floresta tropical. Se bem que na real eles iam mandar uma floresta tropical, aí do nada você pegou uma clareira errada separando uma montanha cheia de neve, tá ligado? Então, exatamente. Eu ia comentar que seria legal uma região tipo inspirada no Peru, com Machu Picchu, essas coisas. É, isso seria da hora, mesmo. Isso seria da hora, né? Nossa, ia ser muito da hora. Ia ser muito louco mesmo, porque tem cadeia dos Andes, né? As Andes de Nata também, sim. Dá pra relacionar com algum Pokémon lendário, que eu achei aquela marca muito feia. É, toda a cultura Maia ia poder. Maia aí que tal ia poder ser explorada, né? E isso pra Pokémon acho que ia ser muito rico. Nossa, mano, ia ser muito rico, cara. Muito rico. Cultura centro-americana e sul-americana, ela é bem rica nesse sentido mesmo. Aí Game Freak contrata nós. Chama nós. Bom, mas aí, acho que de história é meio que isso, né? Aliás, teve a introdução da Lorelei no meio da história também, que não foi nada demais, mas eu achei muito legal. E eu fiquei chateado que. Eu fiquei chateado que só ela fez isso, tá ligado? Sim. O resto que é bom, nada. O resto que é bom, nada. É, na real, é o que a gente falou, tipo, eles quiseram fazer umas coisas que ficaram bem bacanas, mas aí eles fazem e, tipo, é só aquilo, tá ligado? Aí você, sim. Poxa, mas, porra, beleza, ficou legal. Não tô reclamando, tipo, não tô achando ruim. É que eu só queria mais. Queria mais, só me dá mais. É só pra nível de contexto, né? A Lorelei, ela aparece antes da gente entrar na Rock Tunnel. E ela dá meio que uma coça ali nos Rockets. Junto com a gente, uhum. Mas ela. E aí os caras ficam meio que, uou, ela é da Elite Four, tá ligado? Fica em choque, assim, uau, Elite Four, os caras são fortes. E aí, fiquei, né, só pra ressaltar, né, o quão forte a Elite Four é. Só que isso depois uhum. meio que fica esquecido dentro do jogo e só vai ser relembrado quando você encontra com a Lorelei de novo na Elite Four. Mas é, sei lá. E o legal é que a Lorelei mete o Lapras dela no meio daquela sala lá dela e tipo, mete ele no frigorífico e fica nele em cima dele e usa ele de trono, tá ligado? Dentro do frigorífico dela. Pode crer, lá. Né? Pode crer. Sacanagem, né? Abusa os animais. Abusa. Né? Abusa os animais. Mas, por exemplo, a Agatha poderia ter feito uma pontinha, tá ligado, em Lavender. Às vezes não na Pokémon Porra. Tower em si, no arco, mas ela poderia dar um rolê por lá, falar da equipe Rocket. É, eu tinha comentado, acho que no próprio cast que a gente fez lá no Meia Lua, né, que seria interessante, por exemplo, se o Lance, ele conhecesse o Archer, tá ligado, ou ficasse de olho uhum. na equipe Rocket pra fazer a ligação com o Gold Silver, né, e tal, que rola lá depois. Então, daria Nossa. Pra colocar ali, mas eles não colocaram, infelizmente. Ou tipo uma cutscene depois que acaba, tipo do Lance olhando, coisa assim, né? Então, tipo, seria interessante. Vou ficar de olho que eles vão retornar. Sim, assim. Sim. E assim, e o que vocês acharam, principalmente você, Bruno e o Nicolas, sobre a parte da mecânica, né, de Pokébola e tal, de capturar, de não ter mais batalha Pokémon? É, porque a gente tinha até comentado, né, que a gente ia falar sobre isso e tal. Sim, e sim. Eu pessoalmente não joguei, mas eu gostei. Então, tipo, eu achei que ia ser talvez meio merda, ia ser cansativo, que você ia ficar lá com o braço jogando. Mas a real é que, por exemplo, tipo, sei lá, se você tá fazendo mesmo que seja uma team, você pode parar o seu bracinho ali numa mesa. Ou, sabe, tipo, sei lá, apoia na sua perna, qualquer coisa assim. E aí quando aparece o bicho, você tenta jogar e tal. E realmente ele não é tão cansativo quanto eu imaginei que fosse. E além do que, você ainda pode usar o modo portátil do Switch, uhum. que nem eu tô usando aqui agora, pra fazer team de Magikarp. Mas aí você pode ficar, tipo, só girando ele e tal. Tudo bem que eu ainda acho meio escroto isso de você, sabe, já achava escroto com o DS alguns jogos que você tinha que ficar girando em volta de você mesmo. Tô ligado. E ainda acho isso um pouco zoado. Mas também é legal pra quando você tá cansado de ficar jogando Pokébola e tal. Ou você, tipo, precisa, sei lá, enfim, serve pra algumas situações que de repente a pessoa tá de saco cheio de ficar jogando. O controlezinho, a gente, acho que né, que na verdade a gente já deu uma comentada, mas não foi aqui. Eu tenho que lembrar disso, cara. Disso no cast da Meia Lua. Mas ele não é muito preciso. Na verdade, ele é... Qualquer movimentozinho mínimo que você faça, ele dá uma diferença enorme no resultado final do lançamento. E às vezes, também, que nem o Camaleão ressaltou no outro cast, você pega um movimento e você fala, opa, esse movimento agora eu fiz excelente com ele, com essa força. Você escreve ele na sua memória, você dá um save state lá nesse movimento. Exato. Produzir, cara, um movimento, às vezes sai de um jeito completamente diferente e absurdo, tá ligado? Caralho, mano, como assim? E eu cheguei a comentar, mas lá no outro cast também ninguém soube responder, porque ninguém usou a Pokéball Plus. Consegui jogar com ela na BGS, eu joguei 8 minutos e faz um tempinho já, então a memória já não tá fresca, etc. Me pareceu que ela era muito mais precisa do que o nosso controle normal. Sim. O que pode de repente ter sido uma sacanagem, ou não necessariamente, só uma falha na programação. Uhum. Mas eles poderiam corrigir isso também com uma atualização, se fosse uma falha, né? Sim, claro. O que claramente ainda não aconteceu, não é. Então me faz não pensar que é sacanagem mesmo. É sacanagem mesmo. Uhum. Eu curti muito, principalmente. É que assim, é muito, na verdade, roubado, né, da nossa parte fazer isso. Mas você pode, tipo, jogar com as duas pessoas e tem aquele esquema de você capturar com os dois, que dá um bônus a mais de captura, etc. Sim. E você pega os dois controlezinhos, você tira do Switch, coloca no suportezinho grip, né? Lá. E, cara, você pode meio que capturar pelos dois num lançamento só, então é bem roubado, mas é algo que vale muito a pena fazer. É bom principalmente pra upar, né? Porque o EXP é calculado a partir de quantos bônus extras você foi na captura, né? Então vamos supor, foi a primeira vez que você capturou aquele Pokémon, você ganhou um bônus. Você capturou com um Excellent, é outro bônus. O Pokémon ele tem ele é maior ou menor, ele tem um outro bônus. Você conseguiu acertar o Synchronized, né, Throw, que é o das duas Pokéballs dos dois players, você ganha mais XP. Então é vantajoso pra quando você quer realmente upar mais rápido, né? A gente não é o método tradicional da gente fazer como one player, né? Mas tá aí, né? A gente tem dois controles, né? O Switch aí, por padrão, vem com dois controles. Exato. Então funciona. Se não quer que eu jogue assim, vem aqui tirar o meu Switch. É, então. Eles sabiam, tá ligado? Que o povo ia usar desse jeito, né? Então meio que whatever. Mas. E fora isso, tipo, é muito imersivo também, tá ligado? É, então, eu achei bem imersivo. Talvez podia de repente não ter esse esqueminha do gol, que tem o círculo diminuindo. Ele tenta lançar numa hora que ele não tá batendo e tal, pra ser uma coisa aí sim muito mais imersiva, que você tá em contato, digamos, direto com o bicho. Sim, sim. E aí, tipo, você tem que saber, tem que ter uma experiência. Mas acho que é a gamificação do rolê. Acho que nunca vão fazer esse estilo de jogo. E, cara, tá imersivo, tá legal você ficar arremessando, sabe? É bem mais simples jogar no modo portátil, mas tá legal ficar arremessando a Pokéball. Eu curti. Eu achei, pra mim, a experiência foi boa também. Eu não senti, durante o gameplay, principalmente, né, não senti o braço cansar, saca? Nem quando eu tive que fazer grinding. Mas a maior parte das... Depois, as outras vezes que eu fui fazer grinding, eu fiz no modo portátil, então aí não cansa mesmo. Porque o... É realmente, na hora que... O problema principal é que como você às vezes erra algumas Pokébolas porque o Joy-Con meio que não sabe pra onde ele tá mirando. Então, às vezes você erra umas Pokébolas. Então, às vezes você tipo, tem que tacar duas, três vezes no mesmo Pokémon. E aí isso às vezes cansa um pouco. Mas não isso é algo que canse muito. Porque, tipo, a menos que você realmente saia só capturando todo o bicho aí, a torta e a direita, aí realmente que deve cansar um pouco o braço. Mas ainda assim, tipo, você pode trocar o Joy-Con, tá ligado? Da mão. Porque você só usa uma mão durante o jogo inteiro, né? Tecnicamente. Então, se você cansou com um braço, vai pro outro, né? E continua lá a vida. Mas o Bruno falou do modo portátil, e eu gostaria de fazer um parênteses aí sobre isso. Porque eu tenho 95% de certeza. 95,7% de certeza. Precisamente. Que os caras planejaram o jogo pro modo portátil. E aí os caras falaram assim, ó. Não. Isso aqui é um console de mesa, meu amiguinho. Faz aí o port pro console de mesa. Dá um upscale. E se vira pra fazer alguma coisa com o Joy-Con. Aí os caras falaram, beleza, vamos tacar o Joy-Con na tela. É isso. Tipo, eu tenho quase certeza. Porque o modo do portátil, ele é muito mais preciso, saca? Sim, tipo, sim. Ele é um pouco mais fácil, realmente, porque você... Mas faz muito mais sentido com a premissa de Pokémon no geral. Porque você tá mirando com o giroscópio do próprio console, tá ligado? Tipo, é como se você tivesse com o celular, né? Como o AR, né? Do Go, né? Que você mira e você tá vendo o Pokémon ali, tá ligado? Então você consegue mirar pra onde você vai acertar e você aperta o A pra tocar a Pokébola. É, pra mim, esse é o modo real, tá ligado? Do jogo. Esse é o jogo de verdade. E aí eles firularam pra poder criar o Joy-Con, né? Funcional solto. E pra poder fazer a Pokéball Plus também. Que aí é o Cash Grab, né? Que a gente comentou também lá no cast do Meia Lua. Que provavelmente eles deram uma nerfada no Joy-Con regular. É, ou então, às vezes, é só um problema realmente do... Sei lá, do que faz o Joy-Con se achar ali no espaço que você tá jogando. Porque o Joy-Con, ele, diferente do Wii, né? Que o Wii, ele tinha aquela... que você colocava na frente da televisão, né? Aquela barrinha, o sensor, né? De movimento. Então, você fazia movimentos mais precisos, literalmente, pra tela. E aqui... Não é, né? Tipo, você não tem esse rolê, né? Ele é o próprio Joy-Con que sabe onde o seu movimento. Então, às vezes, qualquer coisinha mesmo que ele faça, ou às vezes, se ele tá... É, dependendo de onde o sensor fica dentro do Joy-Con, pode ser que ele não capte direito o movimento que você tá fazendo. Ele acha que você tá fazendo com uma força muito maior ou muito menor, ou pro outro lado, né? Enfim. É. E, às vezes, a Pokéball Plus, por ser redonda, ela funciona melhor, né? Então, a gente não tem como saber isso com 100% de certeza, né? Uhum. E que na real, por exemplo, a gente tem... Você pode pegar, por exemplo, o Switch pra jogar no modo portátil, na captura... Eu vou pausar aqui. Você tenta pausar o braço, tipo, no ar, assim, sem apoio. Uhum. Você fala, tá pausado. E aí você olha pra tela, você tá claramente, tipo... Parece que você tá com Parkinson, tá ligado? A tela tá tremendo. Sim, porque sim. Na real, tipo, a gente não consegue ficar parado perfeitinho. Exato, exato. E com o Joy-Con, ele tem esse problema. Quando você dá um negocinho lá, tipo, o Rady, pra você jogar Pokébola... É, naquele momento, meio que o Joy-Con, ele grava a posição dele. Sim. Faz um movimento muito brusco pra qualquer posição. Tipo, se você só move um pouquinho, eu acho que ele entende. Ah, não, ele tá mexendo aqui a... Tipo, da onde ele vai partir o lançamento, né? Sim. Mas se você já joga um pouquinho mais rápido, ele entende. Ah, é um arremesso. E aí ele arremessa. Exato, exato. Ele vai arremessar ou muito fraco, ou muito forte, mas ele já arremessa. Então aconteceu de algumas vezes eu preparar o Joy-Con, eu falar, ah, beleza, agora vai. Fazer só um movimentinho mais pro lado, tipo, ah, agora não, deixa eu corrigir aqui. E nesse corrigir, tipo, eu senti que eu descalibrei total o negócio, sabe? Quando eu joguei pra frente, eu joguei, na verdade, pro lado, porque eu não tava já de acordo com a posição inicial que eu tinha falado, aí, aqui é a minha posição inicial. Sim, sim, é verdade. Algumas coisas relacionadas a isso, assim. É. E é foda porque, mano, não tem como a gente ficar estátua. É. Vivo, morto. Mas assim, mesmo com esses poréns do tipo, parece que tipo é muito ruim de jogar. Não é muito ruim de jogar. Na verdade, é bem de boa até, né, de você capturar os bichos. É, bem tranquilo. Ele, cara, se tornou mais fácil. Então, e ainda quando você usa dois Joy-Cons, ele, pra poder capturar com mais... Eu acho que ele facilita também, né? Tipo, ele dá um boost ali de catch rate, imagino eu. Então, porque são duas Pokébolas, no final das contas, né? Então, eu acho que foi uma puta adição, tá ligado? Eu acho que é uma das melhores coisas do jogo, sem maldade. Uhum. Porque eu... Beleza, eu gosto muito ainda das batalhas selvagens, mas esse modo é bem mais dinâmico e é bem mais imersivo do que uma Wild Battle regular. Eu só fico triste, exato, pela música, que não é o remix de Wild Battle regular, mas se fosse, nossa, eu acharia muito mais da hora. Se fosse, eu gostaria muito mais. Mas, que nem eu comentei no outro cast lá, seria muito interessante, como a gente já tem o método de batalha de treinador no jogo, que a gente tivesse ambos, né? Eu até comentei em outros casts daqui mesmo, né? Tipo, antes mesmo do jogo sair, eu tinha pensado já nisso. É, de tipo, porra, põe as duas, tá ligado? Deixa o jogador escolher, né? O que ele quer. Ele quer jogar com a Pokébola, ou ele quer com a mão, né? Ou ele quer jogar e poder fazer o método tradicional, tá ligado? Na real, acho que foi ontem, na live à tarde, até o Super Sonic que está agora no chat aí, e ele vai poder falar que é verdade. Que a gente comentou... A gente começou a conversar em relação a isso. E eu fiz um comentário de que poderia ser o seguinte. Tipo, você entra na batalha, deixa um Pokémon selvagem, beleza. Você entra na batalha. Não. E aí, na hora que você seleciona na bolsa uma Pokébola, você abre... Você parte pra um modo diferente, sabe? Entendi, você entra no modo captura, né? que não corte escroto, mas tipo, claro. Sei lá, a câmera gira, sabe? Ao invés dela ficar naquele diagonal pra pegar a batalha, ela gira tipo, pra ficar de frente com o Pokémon, e aí você poder fazer esse tipo de captura. É, e aí pode ser um tipo de captura que você pode fazer tanto antes, assim, que nem a gente já tem com Pokémon de vida cheia, sim. Com Pokémon de vida baixa. E acho que, por exemplo, podia ser um esquema de, você matou o Pokémon? Beleza. Só que você vai ter só uma vez pra tentar capturar ele, sabe? Se você falhar nessa Pokébola aí que você lançou com ele morto, ele vai fugir. É certeza que ele vai fugir. Entendi. Então é um ponto pra, de repente, você não querer matar o Pokémon pra, sei lá, não correr o risco dele fugir e tal. Tô ligado, podia ter alguma coisa nesse estilo. Faria sentido, realmente. Seria um jeito de você colocar as duas numa só, né? Tipo, as duas juntas, né? As duas coisas funcionando junto. Faria sentido. E você não precisaria... Porque o começo da batalha seria meio que igual, né? Tipo, é só você escolher a bolsa pra pegar a Pokébola, né? Tipo, se você não quiser batalhar, né? De qualquer forma. Daria pra fazer as duas coisas do mesmo jeito. Mas sei lá. Eu assim, apesar de eu gostar da Wild Battle, não me fez falta nesse jogo. Então, eu gostaria que, se possível, os dois coexistissem nos próximos jogos, mas como alternativas, né? Ou como você falou, ambos fazerem parte da mesma captura. Eu não sei se eu... Por um ou pro outro. Eu não sei se... Talvez, assim, também tem essa. Como é uma novidade, entre aspas, pra franquia principal, talvez isso seja... mais bem recebido por nós, tá ligado? Mas até que ponto realmente manter esse tipo de captura ad eternum, tá ligado? Não canse, saca? Um pouco pra nós como jogadores. Não sei, teria que testar pra ver. Não tem outro jeito nesse caso. Mas eu gostaria de que houvesse pelo menos a opção nos próximos jogos, sim. Eu acho que foi uma puta adição pro jogo. Dá uma dinâmica mais da hora. Então, tipo, às vezes a impressão que passa pra mim é que, tipo, é uma coisa que já tava lá desde o início, sabe? Tipo, que não sei, tipo, assistindo assim tal os gameplays, não me parece ser uma novidade, sabe? Parece que ao mesmo tempo você já tá tão familiarizado com essa nova jogabilidade, né? Que eu também achei bem legal, assim. Eu lembro que no início, quando eu soube dessa novidade e tal, eu particularmente não gostei e tal. Achei que ia... Todo mundo olhou feio pra isso no começo, né? Eu também, eu achei que ia ser meio bosta. Todo mundo fez aquela cara do meme do Pikachu, né? O quê? what? Mas no final se mostrou uma boa feature a ser adicionada. Nossa, demais. E já puxando um pouco aqui a outras features, os AVs também são um bagulho interessante, né? Tipo, não sei se faz tanta diferença no modo principal de jogo, mas eu achei que é uma adição interessante. Porra, cara, nossa, cara, tipo, mano, 200 pontos a mais, sendo que é um negócio que só você vai ter e os outros Pokémon dos outros personagens não vão ter. A diferença faz, né? Mas eu digo, se não tiver, também não faz tanta diferença assim, né? Sim. Não é o que faz falta pra você completar o jogo, né? Nesse sentido que eu quis dizer. É interessante, com certeza. 200. Tipo, cara, só 200 de HP já é um bagulho roubado. Aí você ainda vai colocar mais 200 de defesa e especial defesa. Aí mais 200 de speed pra você atacar com certeza primeiro, tá ligado? Sim. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. Mas, tipo, em relação a isso, vamos supor, tudo bem que é um negócio que você não vai usar no online, mas se a gente for levar em questão de estratégia, eu ainda prefiro mais o EV, a concepção do EV, do que do AV, porque você imagina, vamos supor que um dia eles oficializassem isso e desse pra você treinar 200 a mais em cada status de Pokémon. Cara, todo mundo ia ter os mesmos 200 status, tá ligado? Não, do mesmo jeito certeza. Que, por exemplo, o meu Charizard ia ter 200 a mais de ataque, o seu Gengar podia ter 200 a mais de defesa. Então, na real, no final das contas, no cálculo, não ia ter uma diferença absurda, sabe? É meio que... a mesma coisa, ia equilibrar, tá ligado? É que agora, o EV ele é mais sutil, o aumento, né? Ele não é um aumento drástico, né? Sim. E, por exemplo, ele acaba sendo muito mais estratégico desse ponto de vista do que o AV, porque, tipo, onde que eu vou colocar esses EVs aqui pra tomar vantagem da equipe do meu adversário, sabe? Sim, sim. Explorar uma fraqueza ou reforçar uma defesa no meu time e tal. É. Mas ao mesmo tempo, eu gosto que eles meio que identificaram que eram coisas separadas, sabe? Tipo, EVs e EVs. Porque assim, vamos olhar da perspectiva do jogador casual que não conhece nada desses negócios. Na sexta geração ele jogou e tinha o Super Training, certo? Que ele tinha lá uma tabelinha, tipo que nem aquele hexágono lá, né? De tipo HP, ataque, defesa, SP ataque, SP defesa. E aí ele aumentava aquele. Ele dava um boost naquilo lá e ele podia aumentar o poder dos Pokémon daquele jeito. E aí, na sétima geração, algo similar a isso, só que com os IVs, tá ligado? Que vocês fazem o Hyper Training. Então, tipo, pro cara que não conhece, pra ele é meio que a mesma coisa, tá ligado? Ele não vai saber o que que ele tá realmente aumentando, tá ligado? Ele só tá aumentando o status. E no caso do Let It Go, você aumenta os EVs de um jeito, e os EVs, eles vêm com um boost, né? Mas através dos catch combos. Então, ele meio que são duas coisas diferentes. Você não você tem como treinar os IVs, né? Mas ele meio que fica mais fácil de entender que são duas coisas. Que antes era pro cara que não tá integrado no competitivo, ele às vezes não vai saber, tá ligado? Que são duas coisas. O cara que tá entrando agora na franquia. Então, eu gostaria que nas próximas eles. Tipo, não gostaria que fosse duzentão, tá ligado? Mas eu gostaria que fosse relativamente fácil pro cara poder aumentar os stats do Pokémon dele, mas que ele ficasse tão evidente quanto que são duas coisas separadas, tá ligado? Que, tipo, ele tem aquela tabela de atributos que, tipo, pode estar o melhor possível, pode não estar o melhor possível, e ao mesmo tempo ele conseguir ir aumentando alguns stats individuais de outras formas, entendeu? Eu acho que fica mais fácil pra pessoa entender, que é a mesma lógica do carbo, o zinco e tal, só que antigamente não tinha nenhuma identificação visual, né, do que realmente estava sendo aumentado. E eu gosto disso nos AVs, que tipo, beleza, é meio roubado, talvez um candy aumentar um ponto, talvez, mas você vê melhor, tá ligado? O que que tá acontecendo, você consegue ver o que tá acontecendo, tá ligado? E eu gostaria que fosse mais ou menos desse jeito, assim, talvez se você pudesse, precisasse, sei lá, que fosse ao invés de um candy pra aumentar um ponto, que você precisasse de três candies pra aumentar um ponto, tá ligado? Ou qualquer item, tá ligado? Pode ser um candy, pode ser um carbos, pode ser, sei lá, o quê. Mas que seja algum item que faça uma função parecida, só que menos roubada. Eu acho que isso já ajudaria pra caramba pras próximas gerações, tá ligado? Tinha que ter um pré-requisito pra aí não ficar tão fácil, eu diria assim. Uhum. Até porque, como você jogou, tipo, eu não sei, né? Porque você é pobre? Sacanagem. Eu sou pobre. Aí, tipo, eu não sei até onde que ficaria esse lance dos quentes, né? O mínimo necessário pra cada level, né? Então teria que ver, tipo, você como você tá jogando e tudo mais, você pode falar até melhor isso, porque, cara, imagina, se até o level 100 só um candy, assim, eu imagino que seria mais interessante associar os candies aos levels, por exemplo, quanto maior o level, maior o custo, né, pra transformar os EVs, até chegar ao ponto de que você chegou no level 100, ou ele bloqueia, ou teria que ter algum método alternativo, né, como Super Training. É, eu não sei qual que seria a melhor solução, mas eu acho que é bem por aí, tá ligado? Porque, por exemplo, assim, tecnicamente, os EVs, eles eram cedidos pelos Pokémon que você ganha em batalha, né? Tecnicamente. Então, sei lá, um Geodude, ele vai fornecer EVs em defesa pro seu Pokémon. E a partir da sexta geração, pra todos os seus Pokémon que estiverem recebendo com esse XP Share. Só que aqui eu acho interessante o Pokémon, ele não dá os EVs pro seu Pokémon. Porque tecnicamente você não usou ele em batalha, o que faz sentido. Mas ele fornece os EVs e você distribui ele das formas que você quiser, entendeu? Eu acho isso muito bom, saca? Do nível, de uma perspectiva de team building, tá ligado? Porque assim, aí pensando, esse aqui é um jogo casual, então beleza, foda-se, saca, tipo, tanto que tem os candies individuais dos Pokémon e tem os candies que servem pra todo mundo, então você vai usar 200 candies de Caterpie e você upou tudo do Caterpie, que é o bagulho lá. Agora, talvez isso seja fácil demais. Ou talvez essa seja a minha percepção de um jogador não competitivo. Porque pra montar um time é foda, tá ligado? Você tem que ter um tempo aí, tem que levar um tempo se você não quiser usar PKRex, Game Shark e o caralho. Então eu acho que nesse sentido, se você, o quão mais você facilita em alguns pontos essas coisas, você chama mais gente também pra jogar o competitivo de verdade, entendeu? Eu acho que isso aqui é meio que um bom teste pra ver o que eles podem facilitar na próxima geração, mas sem escrachar também, né? Que eles têm tentado fazer isso aos poucos, só que é muito a paz de tartaruga, né? Tipo, beleza, Super Training, aí o EV Training, mas aí tirou o EV Training, tá ligado? O Super Training, né, no caso. Botou um, tirou o outro, tá ligado? Mano, isso é meio confuso, saca? Faz um bagulho pra direita aí, né? Pra galera competitiva não precisar usar hack, tá ligado? Exato, exato. E acho que, na real, cada vez mais eles estão se esforçando pra isso, né? É, eu acho que sim. Aparentemente. E acho que é o ideal também, porque, cara, porra, legal. Eu entendo que algumas pessoas têm um preciosismo de, nossa, mas depois de 500 mil ovos eu consegui o meu Eevee top 5 e ver time de com o golpe lá que só passa por, tipo, por transmissão, tipo, né? Caramba, cara, tipo, beleza, mano. Só que você demorou 500 anos pra isso, tipo, cara, nem todo mundo hoje em dia tem tempo pra ficar fazendo isso, sabe? E na real, nem todo mundo tem paciência, que eu acho que é a palavra-chave, nem o tempo. É a paciência, porque, cara, é chato, cansa demais. Eu peguei mais de 900 horas lá no Pokémon Y, X, sei lá. Tava fazendo esse bagulho, na real, não era porque eu tava aproveitando o jogo, assim. É uma forma de aproveitar o jogo, claro, mas, né, tipo, eu não tava aproveitando necessariamente uma história, alguma coisa. Porque, né, nem pós-game aquele jogo direito tem. É, então. Mas, tipo, não, mas enfim, o que você falou do XY... Cara, mas é cansativo pra caralho. É, o que você falou do XY é um bom exemplo, porque, tipo... O XY, eu acho que foi o último jogo que eu tentei fazer um time, não um time inteiro competitivo, mas eu tentei começar a montar alguns Pokémon competitivos. E eu desisti no meio, tá ligado? Tipo, eu montei dois que não tava perfeito ainda, mas aí eu desisti no meio. E nem evoluí eles ficaram na primeira forma base lá no level 1, na box. E esse aqui, nesse jogo não. Nesse jogo eu me incentivei a pegar uns Pokémon com mais IVs, é porque é muito mais tranquilo de fazer, né? Então, cara, não. É muito mais acessível. Tipo, quando eu tô fazendo Team, eu já vou. Sei lá, eu pego uns 40 Pokémon, assim, que eu já sei que vai ter uns top 4 IV. Eu já começo a passar em todos no IV Judge. E outra coisa que é maravilhoso, o IV Judge ser direto na. É, exatamente. Você tem que do Pokémon, tá ligado? Exatamente. Você tem que liberar primeiro. Tipo, eu já vou passando, né? E já vou olhando. É, você tem que pegar primeiro com o Wide lá do Professor Carvalho, né? Num dos. Acho que é na rota lá de perto do Snorlax, né? Lá de Vermilion. Isso, exatamente. E aí você pega, cara, lá, mas é de boa. É, tranquilinho. E aí, beleza, a partir disso, mano, é só você ir passando pro lado e você, tá, não gostei, não gostei, não gostei. Ah, interessante, deixa eu marcar isso daqui. Aí você marca. Isso é bom, isso no geral. É mundo, delicioso demais, velho. É muito bom. Mesmo esse jogo não sendo competitivo, eu até em momentos fiquei com vontade de tentar montar coisas que seriam competitivas nesse jogo. Sim, porque exatamente. Ele deixa mais acessível que você consiga fazer isso, tá ligado? Mas ele torna tudo mais prático, né? Pra quem quer testar outros Pokémons além disso. Sim, sim. Pô, e sem contar depois, a gente até postou, o Bruno até postou o vídeo lá de chegando até o level 100 e tal. Esse jogo é muito de boa pra, assim, depois que você zerou, pra você bater o level 100, tá ligado? Nossa, que é outra coisa que é tipo um porre, tá ligado? Beleza, você fez isso com seu time principal, mas aí você vai montar um time do zero pra fazer outra coisa, você tem que, né, é ruim, tá ligado? Não é, não é fácil, sim. Não que precise ser fácil, tá ligado? Mas mas é difícil demais, tá ligado? É tipo chato demais pra fazer isso. Não é prazeroso fazer isso. Então, isso afasta, né, as pessoas do negócio, querendo ou não. Demais. Enche o saco, cara. Cansa muito. Mas é sei lá, acho que na live que eu fiz, eu não lembro quanto tempo teve. Mas eu consegui levar a equipe, basicamente, que eu tava ali. Vai, acho que o mais baixo que eu tinha era o nível 20. E pelo que eu vi aqui, foi umas 2 horas. Cara, em 2 horas eu consegui levar 6 Pokémon. Vai, vamos colocar assim, do nível 20 pro nível 100, tá ligado? Direto. E tranquilo. E assim, na real, foi em 1h20, porque. O resto ainda batalhei com o inscrito do canal e tal. Sim, sim. Então, realmente é bem de boa você fazer isso. E, cara, é prazeroso porque você tá capturando lá. E beleza, você tá capturando o Tien, você tá capturando o Teixe. Cara, de repente aparece uma tinha esse shine, esse porra, nossa, sabe? Como recompensa pro esforço que eu tô fazendo aqui de treinar minha equipe, eu ainda ganhei tinha esse shine, eu ainda ganhei um monte de doce de HP, que eu posso treinar o AV dos HPs de todos os meus Pokémon possíveis no mundo. Exatamente. Que inclusive eles deveriam talvez banir o limite de 999, mas aí outra conversa. É. É, porque, enfim. É. Sabe, você tem outras recompensas além de você estar treinando sua equipe. É um negócio que é. E tem outra, por exemplo, às vezes, assim, é até interessante a gente comentar, né, que, por exemplo, como o jogo ele é muito focado, ele é até uma coisa que a gente levantou em alguns casts anteriores ao lançamento do jogo, que era a nossa preocupação com relação a, tipo, faltar Pokébola, tá ligado? E, por exemplo, quando você faz on-chain, você ganha doce pra caralho, tá ligado? Porque quanto total. Mais Pokémon você vai capturando, né, mais doces você vai ganhando. E os doces, eles são vendíveis, tá ligado? Então você pode... Exato. Você juntou o candy mais simples, né? Que é o small, você, tipo... Você junta 999 com certa facilidade, tá ligado? Então, tipo... Querendo... Acho que cada um é 10, né? Então, tipo, você tem 999, você ganhou 990 mil. E isso já dá pra comprar umas boas pokebolas aí, tá ligado? Sim. Chega a ser 990 mil, mas é 10 mil conto que você chega ali. Tipo, 9.990. É, 9.990, exatamente. E aí os outros também, tá ligado? É relativamente tranquilo. Não, é difícil faltar Pokébola realmente. Teve talvez só algum momento ali que eu senti que faltou Ultra em alguns momentos já no pós-game, tá ligado? Tipo, já fora do modo principal. Mas que eu senti que eu queria ter algum pouco mais de Ultra Ball. Mas por quê? Porque eu também não tava. Porque tem os itens diários, tá ligado? Que você pode pegar pra vender também. Tem as rematches, né, que você pode fazer. Se rebatalhar com todo mundo, você já janta uma grana, você compra, sei lá, 300, 400 Ultra Ball, tá ligado? E comprando 400 Ultra Ball, você ganha 40 Premier Ball também, tá ligado? Então, outro detalhe é que você pode comprar em dezenas e você ganha as Ultra Ball, as Premier Ball em dezenas também. Exatamente, então isso, você, cara, compra de tudo, você compra em atacado, tá ligado? E aí você ganha as Premier Ball em atacado também. Isso é muito bom. Mas, bom, de mecânica, além disso, o que mais teve de diferente além da própria captura? Teve os candies? Ah, por exemplo, uma coisa que... Né, vou puxar aqui pra um ponto que eu achei que ia ser muito legal, mas depois me frustrou um pouco. Eu ainda acho a ideia sensacional. Uhum. Mas eu acho que ela, cara, foi, sabe, nota de execução, eu dou uma nota 3, assim. Que é a questão de jogar em dupla. Animado. Entendi. Quando eu vi isso. Eu falei, caramba, legal, tipo, posso, sei lá, de repente um amigo vem pra casa e fala, porra, vamos jogar Pokémon junto, que é algo que nunca aconteceu na vida, tá ligado? É. Era um esquema de, vou jogar Pokémon aqui, me assiste jogando, seu idiota. Era um bagulho muito mais assim, tá ligado? Você tá falando isso como indireta pra todo mundo que tá assistindo as lives da Casa do Carvalho? Não, não venha causar intriga. Mas, tipo, cara, é porque assim, geralmente, sei lá, chega uma visita na sua casa, cara, você vai ter que colocar um Geogol de luta, sei lá, de esporte, alguma coisa que dê pra você jogar... Até Lego, tá ligado? Até Lego tem multiplayer. Então, tá ligado? É tipo alguma coisa assim, do tipo. O Pokémon nunca foi algo assim, e agora foi, porque, pô, faz todo sentido, você pode separar os controles, um Switch basicamente te rende dois controles. Então faz todo sentido. Só que, nesse meio aí, a gente tem alguns problemas de execução. A execução é triste, que me deixam muito revoltados. Por exemplo, o carinha que tá com você, ele não pode usar raid, que nem você usa. Então, às vezes, você pega um Pokémon voador rápido, tipo Charizard ou Dragonite. Acho que depois disso só tem o Aerodactyl, né? Na verdade, os três são rápidos. Uma hora ou outra, você andando com a pessoa te seguindo, ela vai sumir do mapa, aí ele vai congelar o jogo, ele vai parar você, então, vai descer o teleportezinho da pessoa vindo da puta que pariu de um disco voador do caralho, aí pega o jogo, aí vai, vocês se encontraram, aí você vai andar, vai acontecer a mesma coisa, e mano, isso é, nossa, isso me deixa puto, tá ligado? É um saco isso. Porra, vamos supor, a pessoa chegou e falou, beleza, vamos aproveitar o jogo junto? Aí você pega um raid e, tipo, sai andando com o Charizard e a pessoa fica lá no chão, tá ligado? Sem ela poder fazer o mesmo. É. Porque é, infelizmente, nossa, muito difícil, cara. Não tem montaria, né, pro segundo player. É, assim, o que eu acho que é meio ruim é que, por exemplo, a tela do jogo caga, né, pro segundo player. Então, tipo, ela vai sempre continuar com o foco no player 1. O primeiro, então, o segundo jogador... Assim, é que a gente experienciou o jogo somente nós mesmos jogando com os dois controles, né? Então, isso, tipo, é com mais regularidade que deve rolar esse negócio do jogador ficar pra trás e ele ter que travar a tela pra resetar a posição do segundo player. Mas, tipo, ainda assim, eu acho que quando ele caga, sabe, tipo, eu acho que pro segundo jogador não deve ser tão divertido jogar assim, sabe? É, a definição perfeita desse negócio, tipo, o segundo player no Pokémon GO tem síndrome de Tails dos jogos do Sonic. É verdade. O Sonic vai correndo 300 km por hora e o Tails tá tipo, mano, nem aparece na tela, tá ligado? Exatamente. De repente aparece o Tails batendo o rabinho lá pra chegar perto. Aí chega na hora do aí chega na hora do boss, aí você deixa o Tails então o Pokémon enquanto você fica lá esperando e tal. Até porque ele revive. O segundo player é tipo assim. É bem isso mesmo. Só que é meio complicado, né, mano? Porque também é meio dramático, né? Quando a gente para pra pensar assim, por que que vai colocar um segundo player num jogo single player, tá ligado? É, pra continuar o modo single player, tá ligado? Deveria ter alguma coisa a mais realmente que justificasse a presença de outro player ali. Sim. Porque o segundo player, ele não pode pegar item no chão. Ele não pode interagir com nada no cenário. Ele não pode interagir nem com o Pokémon que tá seguindo ele, tá ligado? Exato. Ele não pode determinar que Pokémon segue ele. Exato. Porque, na real, tipo, você vai selecionar um Pokémon exatamente o próximo, ordem, tipo... Nem você determina qual que é o segundo dele, né? Que é o próximo depois do seu, né? E se o seu for o último, acho que ele fica sem nenhum, né? Então, eu não testei, velho. E o pior, tipo, se você selecionar um Pokémon, se o dele for um raid, um Pokémon que vai dar raid, não usa, né? Não vai colocar, o bicho pra fora, tá ligado? É bem escrotinho. Ele tá ali mais pra cumprir tabela, provavelmente, também, por causa daquele negócio. Que aí é outra coisa que reforça a teoria do modo portátil. No modo portátil, a gente não comentou aqui, mas modo portátil você colocou os dois Joy-Cons no Switch, né? Fez o. Né? Fez o trick. Beleza. Aí, diferente do modo regular que você controla tudo com uma mão só, o que é muito estranho já, né? Porque você tem que controlar tudo com uma mão só. Uhum. Tanto o direcional de cursor e afins, quanto a confirmação, cancelamento e tal, é tudo numa mão só. No modo portátil, não. No modo portátil, o Joy-Con da esquerda fica com a movimentação e o cursor, né? E o da direita fica com a confirmação. Que nem se fosse no 3DS, né? Que você tá jogando lá e tal. Uhum. Ou no Game Boy, enfim. É o padrão, né? Entre aspas. Padrão destro, né? De jogabilidade, mas beleza. Sim. E tipo, faz sentido, porque no modo portátil você não tem como jogar de dois, né? Tecnicamente. Uhum. Você tá jogando de um. Então, nesse sentido, eu acho que corrobora com essa teoria aí que o bagulho é. Porque é muito feito nas coxinhas mesmo, tá ligado? Tipo, pega aqui, joga aí e é isso aí. Talvez ele faça só mais sentido realmente pra captura e pras batalhas, né? Só que... as batalhas, né... Como dizer, né? Tipo, é da hora, mas é muito roubado, né? Então, é outra coisa que realmente... Podia, de repente, sei lá, você tá em dupla jogando, o jogo podia entender isso, e na hora da batalha, tipo, fazer o seu oponente colocar dois Pokémon também no mínimo em campo, tá ligado? Exatamente. Era o mínimo, cara. Era porque, o mínimo. Tipo, querendo ou não, diferente de, vamos supor, quando você jogava, por exemplo, a minazinha na floresta que você entra lá em Sinnoh, e você pode ter ainda mais seis Pokémon, tá ligado? Sim. Então, em tese, tipo, cada um podia ter seis, e os outros adversários, no máximo, eles vão ter seis, os dois combinados. Exatamente. É isso a programação do jogo. Tipo, aqui não, porque aqui o segundo player vai estar usando a sua equipe. Sim. Então fica um bagulho equilibrado de os dois, independente de vai estar uma batalha em dupla, vai ter seis Pokémon ali jogando pra cada lado. Então podia fazer o player da oposto, oponente, tipo, também colocar dois Pokémon em campo, tá ligado? Ao mesmo tempo. Tipo, você vai jogar com dois, eu vou jogar com dois também, filhão, tá me tirando? É, exatamente. Até porque é o que acontece quando a gente encontra NPCs de batalha em dupla no jogo, a gente usa dois Pokémon. Exato. Então nada mais justo que acontecesse o inverso também com os NPCs, né? Sim. E tipo, isso pra mim é um erro que, tipo, não é nem questão de, ai, como vamos fazer isso. Não, cara, por que vocês não fizeram isso, sabe? Simplesmente o porquê que não foi feito. Também acho que é um pouco sacanagem você poder fazer esse rolê de dois contra um, principalmente contra líder de ginásio e contra elite forte. Fica muito roubado. Uhum. Porque uma vez Só interrompendo mais um pouco, uma vez que o maluquinho entrou em batalha, você não tira ele, né, de batalha. O segundo pulo. Não, não tem como tirar. É. Então, só encerrando a batalha e ele se chacoalhando de novo de Joy-Con pro segundo player voltar pro céu. Uhum. E aí o. É meio roubado, porque, vamos supor, tô aqui com o meu Joy-Con e, sei lá, por algum acidente eu acabei pegando o Joy-Con pra guardar e, né, balancei ele sem querer. aí eu sou obrigado a continuar a batalhar com os dois players, tá ligado? É meio complicado, uhum. é meio ruim, tá ligado? O jeito que foi executado realmente o modo dois players. E é roubado contra Champion. Quando você fazer contra Champion é muito sacanagem. Não ter pelo menos 2-2 é muito sacanagem. Muito roubado. E outra coisa, eu tava passando lá no ginásio de Viridian e, enfim, eu tava caçando dinheiro e tal, tava usando a galera, um time com dia do pagamento. Sim, sim. E aí, tipo, cara, você sofre o efeito da esteira, né? Tipo, ele não você tá querendo, sofre na esteira. Ele não tá querendo falar payday, gente. Quinta série. É tipo um cast combo, né? Exato. Enfim, a galera não vai entender essa, mas beleza. Não vai. É só inverter, gente. Fala cat combo ao contrário, né? Mas beleza. Inverte as palavras e seja feliz na sua quinta série. Mas então, e aí, tipo, você sofre o efeito da esteira. Você pisa, você sai girando, tá que nem um louco, beleza. Só que o segundo player não sofre, cara, ele passa direto. Ah, isso é verdade, o segundo player também não tem esse rolê, né? Pode crer. Bizarro, cara. Tipo, eu fiquei olhando aquilo e falei, mano, que sem noção, cara. Ele fica muito alheio mesmo ao jogo. Ele tá ali só pra dar um suporte mesmo. Isso é meio triste. É outro negócio que, porra, podia adicionar demais, que todo mundo gostou, que eu vi falando, assim, pelo menos, de você poder jogar com alguém. Eu até vi um cara que ele disse que, ah, pô, eu ia jogar com meu filhinho e tal, mas é real que ele não vai poder usar a conta dele. É tipo antes do lançamento, né? Sim, sim. Ah, não vai poder usar uma conta dele e tal, porque eu ia jogar com meu filho. Etc, e vai ser a primeira vez que ele vai jogar um jogo de Pokémon. Enfim, tipo, quebra um pouco da magia, tá ligado? Fica zoado. Aí tem o próprio lance de você não poder escolher o avatar, né? Tipo, por mais que beleza, se fosse o avatar masculino, ia ser dois iguais andando no meio mapa, iam ser gêmeos, né? Mas o que não poderia ser também, né? Por que não, né? Pensar, por que não, né? Mas se o player principal é o garoto, o segundo player é a garota. E se a garota é o player 1, o player 2 é o garoto. Só não isso, tem escolha, e o pior, né, de tudo, se você escolher a cor de cabelo X, o outro jogador também vai estar com a mesma cor de cabelo. Se você colocar um kit de roupa, o outro jogador vai estar com o mesmo kit de roupa, tá ligado? Não existe nenhum tipo de atenção ao segundo player, de customização. Isso, não que, vamos falar bem a verdade, a customização nesse jogo também é meio fraca, né? Talvez eles salvem pelos penteados do Pikachu e do Eevee, que nem são assim, então, que aliás, são exclusivos do modo portátil. Olha aí, ó. Tan-tan-tan. Você pentear o Eevee e o Pikachu são tarefas que você só pode fazer no modo portátil, mas enfim. Uhum. É porque você precisa, por exemplo, tem um penteadinho que você tem que passar os três dedos na cabeça do Pokémon pra fingir que você tá penteando ele, tá ligado? E aí ele dá um penteado. Uhum. Se você, tipo, faz com dois, três, quatro dedos, sei lá, enrolando, ele dá outro penteado, tá ligado? Então você precisa de vários dedos na tela pra poder fazer o negócio que você não consegue fazer no modo TV. Então. Mas a customização em si, ela é meio fraca, não é muito boa, não. Entra muito naquilo que a gente já falou, tipo, cara, o jogo é fantástico, o jogo é muito legal, mas ele tem uns erros que você fala, poxa, cara, por quê, tá ligado? Eles acertaram tanto com com o visual de canto, tá ligado? Tipo, o canto tá muito bonito no jogo, assim, você olha, você fala, pô, um mapa mais bonito que o outro. Mas aí, e aí eles dão o lance da imersão e tal, que são pontos altos do jogo. Só que outros pontos que poderiam ajudar mais ainda na imersão, eles acabam tirando um pouco porque você não tem tanta, ou não tem tanta possibilidade, ou porque é às vezes meio linear demais uma coisinha ou outra ali. Ou por exemplo, esse lance do próprio dois players, que é meio fraco. Meio triste. Mas no geral, cara, enfim, é um problema que é chato, mas eu acho que você acaba contornando, tá ligado? Não sei, pelo menos não ouvi ninguém que falou, tipo, meu Deus, que jogo horrível, parei de jogar por causa disso. Eu acho que é que nem a gente comentou com lá no outro cast lá com o Camaleão, tipo, É o jeito que eles encontraram pra você não desconectar o controle do seu irmãozinho, tá ligado? Do videogame. Quando ele quiser jogar com você, tá ligado? Então o foco continua completamente no seu player e vai e segue o baile, tá ligado? Exato. O Marcos Vinícius de Alvarenga mandou um comentário aqui de como explicar o player 2 em game, um fantasma, camarada que acompanha nosso protagonista e aparece quando quer. Exatamente. É bem isso aí, mano. Se você tá no, com os dois controles, tipo, no grip, às vezes aparece realmente quando quer. Você fala, caralho, eu não ativei essa porra. É, verdade. Não, sabe o que é pior quando a gente tá no grip? Que aí, tipo, vamos supor, tá os dois, né? Aí você tem que balançar o Joy-Con pra ele ir embora, né? Aí você balança os dois. Só que aí ele não entra no ele não tira o single player e ele entra no AMI do Pikachu, tá ligado? Porque quando você balança o Joy-Con principal, ele entra no modo refresh AMI do Pikachu do Eevee, né? Se você balança os dois ao mesmo tempo, às vezes entra sem querer, tá ligado? É meio ruim mesmo. Mas aí esse é o uso errado, né? A gente tem que também ser justo. Que esse é o, entre aspas, o uso errado da feature, né? A gente tá usando. É a gente que tá zoando com o jogo dos caras, tá ligado? É a gente que tá usando errado essa feature. Mas, olhando pro que deveria ser usado, ela é meio fraca por si só. Não é muito boa mesmo, não. Sim, exato. Outra coisa que eu. Mas uma coisa que eu gostei no jogo é que a gente até comentou ontem quando a gente foi fazer a nossa treta, tá ligado? Nossa treta, né? A gente falou dos ataques, né? Que alguns ataques eles ganharam um baita de um boost, né? Porque apesar dos pesares, eles tiraram habilidades, né? Que é uma coisa que muita gente torceu o nariz. E os held items também, né? Por mais que eu tenha ali conseguido alguns Sturges, né? E eu tivesse com alguns Focus Sash ali. Então, no fim da... Mas eles tiraram esses negócios. Mas por outro lado, eles tiraram alguns TMs também. O jogo ele tem 60 TMs, não 100. Mas eles aumentaram drasticamente alguns golpes e eu achei isso muito bom pra ajudar a dar uma balanceada aí no rolê. Nossa, inclusive eu gostaria que continuassem com o Elite Life, eu não lembro qual que é o nome do bagulho. Elite Life. Com base de 75, que eu achei incrível isso, cara. Elite Life tá com 75? Uau! Caraca, não sabia não. Tô impressionado. É um negócio muito escrotinho. Tipo, era 20, sei lá, 15. Era miserável, era bem fraquinho. 75 tá maravilhoso. Eu usei, tipo, Mega Drain e Elite Life no meu Parasect, então ele não ficava... Ele não precisava ser curado, tá ligado? Sim. Falando nisso, eu lembro que vocês tinham comentado... Aliás, acho que... É que a gente não jogou o Eve, né? Então a gente tem pouca experiência com o próprio Eve, né? Mas a gente participou do outro cast que o pessoal tinha a versão do Eve. E a versão ao Eve, né? Não, sacanagem. Tinha a versão do Eve, né? Enfim. E eles falaram que tem golpes especiais, né? Cada starter tem golpes especiais específicos, né? O Pikachu ele tem três tipos, né? O elétrico, o voador e o de água. Que é o Zap Zap. O Zip Zap, realmente. O Float. Float e Fall, é assim que chama? Não lembro agora. E o Splish Splash, né? Que é a música do rei, né? Splish Splash, enfim. E aí, o Eve parece que ele tem uma gama muito maior. E o golpe de água cura, né? Isso é muito sacanagem, mano. Balanceamento. Não, eu só tava falando que balanceamento de algumas coisas aí pros starters é. É, o dos starters tem uma coisinha ou outra que é meio desbalanceada mesmo. Nesse sentido, o Eevee ele realmente parece ser muito melhor que o Pikachu depois do que eles falaram lá. Aham, sim, porra, demais. Até eu fiquei com vontade de pegar a versão do Eevee pra ver, tá ligado? Ah, por exemplo, ainda assim, apesar do. Por exemplo, o Pikachu e o Eevee são 31 IV, né? São IV perfeitos. E eles têm. Eu acho que eles têm um. São melhores no geral que os starters regulares. Eles têm stats de melhores também, aparentemente já. E. Só que imagina assim, se o starter fosse um Ditto, então, mano. Ia ser top. Isso é uma bosta. Mas enfim. Só que mesmo assim, por exemplo, eu acho que eu comentei isso ontem também, na live com o Bruno. Eu vou fazer rematch contra a Misty. E acho que isso aconteceu na própria live também, sem ser rematch. E eu não consegui matar a Misty com um hit de ataque elétrico. Tá ligado? Tipo, porra, eu tô level 100 com meu Pikachu, boladaço, e eu não consigo matar ela em um hit. E considerando que, tipo, esse golpe do Pikachu é. O Zap dá crítico, tá ligado? Ele bate crítico sempre, tá ligado? É 100% de certeza de crítico. E ainda assim não mata. É o poder dos Pokémon de água. É o poder dos Pokémon de água. Então, boladaço. Sempre subestimados. É aquele Starm maldito? É, Starm é feroz. Starm do Satanás, mano. pirum pirum ali da joinha. Mas, então, tipo, assim, ao mesmo tempo que eu tenho algum... Parece que tá 100% desbalanceado, mas no fim das contas, apesar do Pikachu e do Eevee serem bons, eu acho que, tipo, não é insta-win, tá ligado? Também. A galera tem que saber também ali, tipo, né? É lógico que não matei em um hit a Starmie, mas matei em dois, né? Então eu... Aí, na verdade, se você quer uma experiência difícil, é o que a gente já vem falando desde a sexta geração. Desliga o SP Share. Aqui não tem como desligar. Então, cara, quer uma experiência difícil? É só não faz capturar. Os chains e tira o starter, tá ligado? Da equipe. É, exatamente. Joga o starter e fica roubado. Baixa o emulador aí e joga o Pokémon Red. Vê o que é bom. Sacanagem. Bom, mas sem maldade, só um parênteses. Eu fui... Essa semana eu peguei o Game Boy, né? Liguei e joguei um pouco do Yellow na Viridian Forest. Mas que coisa devagar, não? Mas nossa senhora. Matei uns bichos ali. Falei assim, mano, que bosta, né? Olha que merda, né? Como a barra de espaço faz falta no Game Boy. Mas beleza. Talvez seja por isso que a gente consegue jogar no emulador esses jogos hoje em dia. Porque a gente consegue acelerar muito mais o negócio. E agora o jogo principal, ele tá dando uma acelerada que a gente já usava meios ilícitos pra acelerar também. Por exemplo, Cross, você jogou quais jogos recentes de Pokémon você não usou a aceleração artificial nos jogos? Nenhum. Com licença, eu vou falar a real aqui. Nenhuma. Nenhum, Cross. De Pokémon. A Rei tá aí. Tá aí pra provar. Mystery Dungeon só. Só o Mystery Dungeon, mas... Não. Vamos falando de Main Series. Olha. Assim, o Horaz, não em todos os momentos. Mas certo. Usei. Mas usou. Então, é isso aí, mano. Acho que tá. Foi o mais próximo de não usar que eu cheguei, tá ligado? Tô ligado. É que o do 3DS é um pouco mais complicado. Mas você pega, tipo, pô, é inviável você jogar os jogos antigos no emulador, tá ligado? A quarta gen inteira eu não soltei o dedo da barra de espaço. Eu joguei a quarta geração em live sem apertar a barra de espaço porque eu acho que fica zoado pra quem tá assistindo. Mas se eu fosse jogar no privado, tá ligado? Opa! Só teve três momentos que eu não usei a barra de espaço na quarta gen. Foi contra a batalha da Cynthia, foi contra a batalha do Green e a batalha do Red. Exatamente. O resto, mano. Mas é isso aí. Assim, se perguntar pra gente o que a gente achou, assim, no overall do jogo, tá ligado? É um jogo bom, eu achei ele bom. Ele tem algumas falhas também, tipo, ele tem outros probleminhas, assim, eu, sei lá, na TV eu até comentei. Nossa, até, verdade. Até na minha resenha do site, Casa do Carvalho, youtube.com.br Casa do Carvalho, casacarvalho.net, acesse lá e assista, ouça e leia a nossa resenha. Mas enfim, tem alguns problemas de sombra, tá ligado? Em alguns momentos do jogo. Quais outros tempos? Eu não lembro agora. Eu lembrei da sombra, mas eu já esqueci do resto também. Fica... Tipo, boa parte dos negócios fica mais quadriculado. Tem os probleminhas de... Principalmente na Viridian Forest. Cara, Viridian Forest é o pior. Nossa, porque nos matins aparece muito Pokémon. Ele tem muito Pokémon comum. Então Caterpie, Weedle e Pidgey aparecem em rodo lá. Yorish. E aí, principalmente quando aparece eles, tipo, ou pequeno ou grande, que tem a luzinha em volta... Cara, às vezes você tá andando no negócio, velho, cara, eu tenho certeza que o frame rate ele dropa pra uns 10 por segundo, tá ligado? Não, ele deu uma... No modo TV, quando eu joguei, ele não deu drop, mas no modo portátil ele deu muito drop pra mim depois. Quando eu fui reacessar a área lá, e tipo, deu umas quedas ferozes de frame rate também. É meio... era o único lugar do jogo também que deu isso pra mim. Pra mim deu em alguns lugares, e na Viridian Forest foi o pior, e pra mim foi pior no modo... Na TV, portátil, isso é. Tem o lance de, por exemplo, na Viridian Forest mesmo, tem alguns pokémons que são quase imperceptíveis, tipo o Oddish e o Caterpie, tá ligado? Às vezes pode aparecer um Shine e não tem nenhum indicativo visual, né? Tipo um brilhozinho. Ele brilha um pouquinho, mas não é tão. Uau, meu Deus, é um Shine, certeza que é um Shine. Só um Shine, me capture. Quando eu fiz o Shiny Hunt do Oddish, eu tava preocupado, muito preocupado com isso, porque o Oddish Shiny é todo verde e só tem mato ali. Então eu fiquei com muito medo. E eu, de cara, eu não vi ele. Eu achei ele e falei, mano, já pensou se esse bicho foge? Que doideira. Que loucura. Mas tem outros que é mais fácil de achar, realmente. Tem uns que são mais difíceis, mas tem outros que são mais fáceis. Teve o lance do som, corte de som, né? As transições são meio bruscas. Isso eu senti também. Tipo, de um mapa pro outro, quando você, por exemplo, saiu da cidade e foi pra rota. A musiquinha, ao invés dela dar, tipo, aquele... Ela tá falando assim, aí ela vai abaixando, vai falando... Tá ligado? Ela não dá o fade out mais tranquilo. Ela tá falando e aí ela fala mesmo. E aí já começa, tipo, a outra mais alta, tá ligado? Não tem uma transição muito suave. É aquela transição... Que o pessoal que tá começando a fazer vídeo tirando sangue do Raspberry Pi, tá ligado? É, exatamente. Encaixa os dois sons. Senti um preconceito. Não, eu mesmo, eu fazia isso. Ah, cara. Todo mundo já fez isso. Eu fiz isso direto. Cara, tipo, você coloca as duas faixas de áudio, você intercala elas na mesma camada, né? Uhum. E tipo, deixa aquele fade in fade out, tipo, muito mal feito, tá ligado? É. Eu, assim, não chega a atrapalhar. Mas eu em particular gostaria que tivesse um pouquinho mais de fade out, realmente. Tipo, pra mim ia agradar mais ao ouvido, mas não atrapalha. Até porque as músicas estão, tipo, maravilhosas, né? Em compensação, as músicas, assim, tipo, eles conseguiram deixar muito, assim, red green, né? Tipo, o canto. Nossa, tipo de demais. Música, né? Assim, o pessoal tá. Tanto quem tá ao vivo aqui acompanhando a gente, quanto quem tá assistindo agora, ouvindo agora, né, do próprio feed e tal, tá ouvindo as músicas do jogo. E, tipo, maravilhoso. Não tem o que falar. As músicas estão, tipo, topíssimos, tá ligado? Tipo, não tem o que falar. Aliás, tem o que falar bem, né? Mas enfim. É uma coisa pra falar, ó. Você que tá criticando a trilha sonora de Pokémon Let's Go Eevee, cachorro, você vai morrer até o Natal. Exatamente. Não, só a nível de curiosidade, eu fiz essa. Acho que eu falei isso no cast do Melu, mas vou trazer aqui também. Eu tinha até compartilhei essa informação no próprio Facebook da Casa do Carvalho, no Twitter também, que, através de uma das nossas curiosidades diárias lá. É que a composição, o arranjo, né, da trilha sonora do Let's Go é composta pelo Shota Kageyama. E ele é o cara que trampa com a franquia desde Black White. Acho que ele não é efetivado na Game Freak. Hoje em dia ele faz uns freela lá com eles. Mas ele, tecnicamente, ele trampou também com a música do Origins, do Pokémon Origins. E, tipo, você percebe isso, tá ligado? Em trechos, tipo, se você pegar as músicas do Origins e comparar com as do Let's Go, tem algumas faixas de áudio, né? Principalmente as mesmas músicas, né? Que elas são muito parecidas. E a gente tinha até falado, o Cross, né? E eu conversamos uma vez sobre isso. E a gente tava falando da música do Champion. Como a música do Champion lembrava algumas partes, lembravam muito a do Origins, e é por causa disso, tá ligado? Isso é muito por conta da percussão e da guitarra. Sim. Da bateria da guitarra especificamente. É. Mas tem algumas outras referências que lembram um pouco a versão do anime também, como os compacts, né? Sim, é porque é meio orquestrado, né? Essa pegada orquestrada o anime sempre usou muito mesmo, principalmente as primeiras gerações, né? Obviamente. E ele pode ter se baseado nisso, né? Não, com certeza. Porque é muito bonito, nossa senhora. Demais. É porque a versão do anime, ela só é boa até um pouco antes da guitarra começar a fazer o solo. Depois disso ele fica um pouquinho estranho. Aí quando fecha o loop, tá ligado? Eu gosto do início da música da versão do anime. As de canto eu concordo, mas as de Joto eu acho que a guitarrinha manda bem. A do anime. É, eu me refiro a de canto mesmo. É, as de canto eu concordo, mas enfim. Mas de boa, tá? Mas é o mesmo cara que faz, é tudo. O cara é bom, o cara é top. Vou mandar dar um abraço pra ele. É assim que o seu amigo Massuda, né? Tem que mandar um salve pro Massuda aí. Fala aí pro seu amigo Shota que ele fez um ótimo trabalho aí na história. Exatamente. Agora, outra coisa negativa que teve no jogo, tô tentando lembrar aqui agora. Poxa, tem uma listinha aqui, pega a lista aí, porque eu tava com uma lista, mas eu não consigo abrir ela aqui agora. Você tá tentando lembrar porque tem pouca coisa, porque o jogo tem porque assim, no fundo, o jogo ele não tem nem tanta coisa nova, nem, tipo, pra ser tanta coisa boa ou tanta coisa ruim, tá ligado? No overall, eu acho que ele tem meio que a mesma quantidade de coisas boas e ruins, tá ligado? Ele é meio equilibrado. eu concordo que, ao mesmo tempo, ele é, assim, não acho que ele... Polêmicas. Não acho que vale $60, tá ligado? Uhum. Eu acho que $60 é um pouquinho caro pro que ele entrega. Porque o pós-game é fraco, tá ligado? Não que os pós-games das outras gerações sejam muito mais rebuscados que isso. Mas eu acho que, talvez, o melhor pós-game até agora foi o de... Tirando Gold Silver, porque é canto, né, inteiro, é uma região nova, mas eu acho que o melhor pós-game é a de Omega Ruby Alpha Safira, com o Delta Episode, né? De longe, cara. Tipo, isso enquanto não sai o remake de Sinnoh, né, obviamente. Claro, é por hora, né? Por hora eu acho que é isso, tá ligado? Por horas. É. Por horas. Vou mandar uma aqui, cara, você vai falar, meu Deus, por que você me lembrou disso? Mas é o modo de conexão online desse Let's Go. É, pode crer, velho. Acho que pior, talvez ele seja o pior ponto desse jogo, cara. É a pior coisa. Pior de longe. É a pior coisa do jogo. É a pior coisa do jogo. Fala, não, pode falar. Se eu for começar a falar, eu vou xingar muito. Não, vou mas falar aí, qualquer um que falar vai xingar muito, porque, cara, eu fiquei muito decepcionado com isso. Nossa, é ruim demais. Ridículo. Bom. Fizeram, velho. Pra quem não tá a par de como funciona, tipo, não sei se alguém aqui já jogou raids no Go, tá ligado? Que tipo, quando você chega lá no Go pra fazer uma raid, você encontra a galerinha que tá localmente ali, você tem que criar um código pra tipo meio que criar uma sala, e aí você cria esse código pra que a outra pessoa digite esse código também. E vocês entrem na raid, né? E aqui é mais ou menos esse sentido também. Você digita três códigos, tipo, são três imagens de Pokémon, né? Tipo, alguns. Tipo, uns stickerzinhos ali de Pokémon. E você cria o seu código, e alguém vai colocar esse código, e ele vai tentar parear essas duas pessoas. E é só isso. Tipo. Não tem nem friend list, mano. Não tem, nossa, velho. Não tem friend list, mano. Um ponto muito tosco que eu vou cortar aqui é a falta de você não conseguir acessar o seu Hall of Fame. É, isso eu também achei meio paia. Isso eu achei meio paia também. Assim, eu acho que isso. Assim, na prática, não atrapalha o jogo. É ruim. Não atrapalha. Mas não é um atrapalha. Detalhe que a gente sente falta, cara. Querendo ou não. A gente sente falta. Mas não é um negócio que realmente. Então. Seria legal se tivesse. Eu gostaria muito, muito que tivesse. Ainda que eu vou confessar que eu não checo com regularidade o meu Hall of Fame. Se eu. Eu não sei por que dessa vez eu quis checar o meu Hall of Fame, tá ligado? Mas não é comum eu fazer isso realmente. E dessa vez eu quis e não tinha a opção, tá ligado? Nos outros jogos tem a opção e eu normalmente não quero. Então eu acho que nesse ponto eu reclamar um pouco disso. Pra, assim, não que os outros não possam reclamar disso, mas eu reclamar um pouco disso, por mais que eu não tenha gostado, é um pouquinho de hipocrisia da minha parte. Mas por isso que eu acho que não atrapalha tanto pra mim. Nesse sentido. Mas sim. Diferente do negócio do online, que é tipo, porra, não dá, tá ligado? 2018, cara. Online não dá pra perdoar mesmo, cara. É muito absurdo isso é que fizeram. É muito triste, cara. Isso é louco. Esse negócio das friend list é. Sem friend list é treta. Ah, outra coisa que eu não gostei foi as animações de batalha dos Pokémon, tá ligado? Assim, não, tinha coisa que era. Tem muita coisa da hora nas animações, mas tinha uma que era muito safada. Não, então, as animações dos golpes são legais. A gente até falou ontem do Waterfall, né? Que o Waterfall tá animal, tá tipo maravilhoso. Os golpes em si. Nesse momento o Danny tá segurando pra não chorar do dive, né? É, o dive, então. Esses golpes, assim, as animações dos golpes em si estão muito boas. Mas a da movimentação dos Pokémon quando eles dão os golpes estão meio bosta, realmente. Que é a mesma coisa do 3DS, né? Tipo, faz um movimentinho com a pata, ou tipo, faz um pouquinho pra frente. São coisinhas pré-definidas. Sim. Que vão sendo usadas conforme a necessidade. Mas o Dig, mano, porra, o Dig, velho. O Dig, velho, eu fiquei triste demais com isso. É aquilo, né? Não sei até que ponto o DS era tão limitado assim. A gente já sabe que era limitado a ponto da gente não poder ter Pokémon caminhando com a gente. Mas será que ele era limitado pra não colocar uma animação específica pro ataque do Pokémon, sabe? Que eu acho que isso é um detalhe que já me irrita, acho que já faz um bom tempo, tá ligado? Eu entendi até o Nova, a partir de XY eu já comecei a ficar, tá, e aí, tá ligado? Como é, que vocês vão fazer? Já é meio estranho. Esse negócio direito, tá ligado? Do jeito que a gente realmente quer ver essa porra. É, na sétima geração faz menos sentido ainda. Esse aqui é uma sétima geração ainda, mas é um final, mas é um jogo de console, né? De mesa. Tem menos. Tem um console bem ainda, mais, né? Potente, né, cara? Bem mais potente. Não tem muita desculpa a não ser um pouco de preguiça mesmo de fazer e tal pra atender deadline, sei lá, enfim. Ah, não, sim. Quiseram fazer, na real é essa, seja por qual for o motivo. Na real, o máximo que a gente tem disso, eu acho que é tipo zip zap, os golpes específicos, acho. É, acho que os golpes específicos têm uma diferencinha. Meu. Mas tipo, os meus parceiros, cara, o zip zap do Pokémon, que tipo, aliás, o Pikachu, que ele para, ele fica naquele modo lá de quatro patas, e ele sai correndo como se fosse o Agility, tá ligado, no anime que ele dá. Na direção do oponente, cara, é lindo, é maravilhoso e tal. Exatamente. Mas é só isso, são só esses, basicamente. Mas, ainda assim, e, tipo, eu acho que isso te ajuda a tirar da imersão que o jogo ele tenta construir, tá ligado? Então eu acho que nesse sentido é ruim por causa disso. Às vezes, quando eu tô jogando só por jogar, eu deixo desativado, tá ligado? As animações dos golpes. Então as próximas vezes, provavelmente, que eu for jogar, aliás, tirando em live, porque em live eu acho que eu vou acabar deixando as animações. Ao menos que seja speedrun, né? Porque eu não sou retardado também. Mas... Mas no caso desse rolê, eu preferiria deixar desativado do que ver as animações que estão, tá ligado? Do jeito que estão. Outra coisa, a gente falou dos held items e das abilities, né? Eu não senti falta disso em nenhum momento. Nossa, não senti falta, inclusive, cara, sinceramente. É que assim, eu cago pro competitivo, tá ligado? Sim. Eu cago absurdamente. Então, sinceramente, pra mim, isso... Putz, cara, tô nem aí, velho. Melhor que não tenha. Claro que fica escroto, por exemplo, a galera que tinha o Levitite e tá tomando o Earthquake na cara. É, o Gengar. Mas, mano... Tadinho. Gengar, caramba, quem mais? O Weezing também. Lá, o Weezing também. O Magneton, Magnemite, enfim. É, Magnemaga. É escrotinho, mas, cara, na real, tipo... É só você entender pra soltar, tá ligado? Mas eu acho que, assim, é bom que tira a gente da zona de conforto também, né? Assim, sim, com certeza. Porque, assim, aí a gente tá acostumado com as abilities e tal, e aí, de repente, não tem. Aí, de repente, no próximo jogo vai ter de novo, aí você tem que lembrar os pokémons que tem... Certas abilities Itens e tal. O máximo que eu gostaria que tivesse é, tipo, sei lá, os held items de cura, tá ligado? Que eu acho que, tipo, berry, tá ligado? De cura, esses bagulho assim, eu acho que poderia ter. Tipo, que não atrapalharia, tá ligado? Seria uma boa ponte entre o Gol, que não tem batalha nenhuma, e os próximos jogos. Aí eu acho que poderia até ser bom. Mas é não chega a fazer falta, de fato. Oi? Como é que eles tinham feito com a Megastone? A Megastone, ela fica na sua bolsa e ela vale pra, tipo, todos os seus Pokémon que evoluem, Mega evoluem, podem Mega evoluir, mas você só pode Mega evoluir um deles, tá ligado? Ah, isso é o padrão. É, eles não equipam a Megastone, mas ela tá lá na bolsa, ela tá usável, tá ligado? Sim. Isso. Mas eles dão uma justificativa, não dão assim, tipo, na história? Só Toma essa Megastone aí e usa, tá ligado? É, ficou meio que por isso. Eu vi na Pokédex, na verdade, que tem umas... Agora eles têm na Pokédex as Mega Evolution, alguma coisa assim. E aí eles meio que justificam como se fosse um Pokémon que super, sei lá, superou os limites dos seus poderes, teve alguma coisa assim. Atingiu o sétimo sentido. Eu vou falar a real aqui. Se a Game Freak quisesse fazer fanservice, ela perdeu a oportunidade de fazer com que o Mr. Fuji entregasse a Megastone. É verdade, eles perderam essa oportunidade. Mas eu acho que eu preferiria que não fosse o Fuji, tá ligado? Eu gosto quando... Eu em particular gosto muito quando as séries derivadas, elas não influenciam tanto assim nos jogos, tá ligado? Eu gosto que os jogos se mantenham, tipo, sabe, num patamar acima e o resto fique por baixo. Pode ser meio cozice? Pode ser um pouco cozice. Foi meio que... Eles poderiam ter usado? Poderiam ter usado. Ainda que tenha Jesse James nesse jogo, eles não são iguais ao do anime também. E o Meow nem fala também, diga-se de passagem. Então. Apesar de ser baseado ali, não é 100% igual também. Eu acho que se fosse pelo fanservice, valeria, sabe? Poderia ter. É que eu acho que... Eu acho que eles não fizeram isso porque eles não queriam que as Megas ficassem, tipo, de cara já disponíveis, tá ligado? Sem contar que também você não tem o inicial que ganha as Megas. Aí você ia ganhar as 3 Megas, tá ligado? ou você pudesse escolher uma das 3 megas, mas sei lá, talvez ficasse meio overpower ali pra Lavender já, tá ligado? Não, mas no... Ele te entrega, mas você só descobre... No Origins ele só descobre que rola depois de Cerulean, né? Ah, claro, né? Mas... Porra. Ah, poderia te entregar depois que você... Ah, sim, é. Ele poderia, poderia entregar e não fazer nada. Mas aí eu acho que não faz sentido isso do ponto de vista de jogo, tá ligado? Sim. Tipo, no ponto de vista de gameplay, acho que não faz sentido você ganhar um item que você não pode usar, não, tá ligado? Tipo, eu me refiro assim. Você chega ao ponto na qual você libera a Cerulean Cave. Uhum. Aí aparece lá, tipo, uma notificação, sei lá, algum NPC chega e fala contigo, Mr. Food, quer falar contigo, sabe, sei lá, uma Mr. Jane, uma... Sim, é, dele. Isso seria da hora, seria interessante. Aí ele fala, Mr. Food, eu tô te procurando, sei lá, tá falando lá, vendo. Aí ele vai lá e te entrega. É, nesse jogo que entrega é o Carvalhão, o bom e velho Carvalhão. Uhum. Carvalho.net. É, acessem lá. Mas eu acho que é meio que isso que tem de coisa ruim, tá ligado? Não tem coisa... Uhum. Aliás, uma coisa boa que eu gosto, que a gente tinha falado das referências a Gold Silver e tal, tem bastante disso, mas eles também têm outros personagens. Tem o próprio Blue, tá ligado? Que eu gosto de chamar de Green, mas aos poucos eu sinto que eu vou começar a chamar ele de Blue, mas beleza. Mas é... Tem o Blue, tem o Red, tem a Green, né? Que não existia nos jogos originais, mas eles fizeram um jeito de colocar ela na história. Apesar que ela não tenha nenhuma relevância na história, né? Principal. Ela só aparece ela tá no pós-game. Ela tá ali de fanservice, mas eles meio que falam... Tanto no acho que naquele guia que teve lá no Japão desse jogo, eles falam que ela é tipo da mesma época, ela saiu em jornada junto com eles também, tá ligado? Então eles só não mostram isso, mas é como se no fundo ela sempre tivesse saído em jornada com eles também, tá ligado? Desde Palette. Então eu acho que isso é bacana, tá ligado? E tem só que a única coisa que eu acho meio estranho nesse caso da Green é que é tipo meio jogado, tá ligado? Tipo, no bom sentido, assim, é legal, mas por quê? Tá ligado? Só porque não ia mudar em nada. Não ia mudar em absolutamente nada. Podia ser qualquer outro treinador a fazer a mesma coisa que ela faz, que não ia fazer muita diferença. Poderia colocar o Youngster Joey ali, mano. Poderia colocar o Youngster Joey, que seria muito louco, aliás, se fosse ele. Com o Rattata dele lá. Mas, então, nesse sentido, poderia ser qualquer personagem. Então fica até. Eu fiquei me pensando isso. Será que, tipo, assim como em Omega Ruby Alpha Safira, que foi o último remake que teve, eles introduziram os portais, né? Tipo, de warp ali e tal. Então talvez, pode ser que eles queiram inserir a personagem pra reutilizar no futuro ou alguma ligação com ela, nem que seja só pra fazer uma desculpa pra ter lá na frente, tá ligado? Me pareceu desnecessariamente tá ali, mas sei lá, sabe? Tipo, alguma coisa que eles podem reaproveitar no futuro. Não sei se é overthinking, mas me fedeu um pouco a isso, tá ligado? Mas, entendi o que você quis dizer. Não que elas vão utilizar, né? Mas, enfim. Sim. Mas seria bom se utilizasse também, né? Mas beleza. É, pois é. Acho que se fosse pra eu adicionar aqui mais uma coisa que eu não gostei, na real ainda tem uma listinha que vai, tem mais 4 itens na minha lista de coisas que eu não gostei. Detalhes, por exemplo, acho que no Ultrasan e Ultramon, quando as suas HMs e TMs entravam na sua bolsa lá dedicada a elas, elas já ficavam na ordem, elas se auto-ordenavam, as outras não. E aí, enfim, né, a gente aceita, beleza e tal. Porque aí tem gente que gosta de separar por tipo, tem gente que gosta de separar por nome, aí é um outro rolê. Mas as HMs, cara, tipo, é por número, tá ligado? Tá ali, é TM1, TM2, é pra ser por número, caralho. É isso que... É pra isso que eles criou os números. É o certo. E aí, pô, beleza, só que aqui, cara, do nada parou a ser de começar a ser desorganizado de novo. Sabe, um bagulho. Por que que separa TM e HM por nome? Qualquer. Até porque quem é que separa TM e HM por nome? Que é, pois é, tá erradaço. É, tá errado, não tá certo não. Assim, eu aqui, confesso, tipo... confesso que eu já usei uma vez esse rolê de trocar o sorting das TMs pra... porque eu não lembrava o número. Aí pra não ficar procurando, eu cheguei já fiz isso, sim, de trocar. Sim. Mas na sequência já destrocava, tá ligado? Pra ordem de número. Porque a ordem certa é de se deixar armazenado qualquer coisa. E aí, tipo, aqui voltou a ser bagunçado, cara, aí você tem que entrar lá, tem que ficar organizando sempre, sabe? Desnecessário, bobo. Tipo, você já tinha um negócio que era perfeitinho. Sim. Pô, você esqueceu. Ah, não, ó. Esqueci de colocar aí, foi mal. Isso é chato pra caramba. Meu pai. Ponto que é o Pokémon que tá seguindo você, ele fica sumindo, que nem eu falei anteriormente. Tipo, sim, mano, sim. Você tá num raid e aí de repente você vai pra uma quina lá numa esquininha do bagulho e já era. O Pokémon sumiu e você tá em a pé de novo. Aí você sai de lá, o Pokémon volta a ser raid. Cara, não faz sentido, tipo... É bizarro porque o seu Pokémon de montaria, principalmente os que são mais rápidos, né, tipo Arcanine, Persian e tal, eles são maiores. Então, tipo, qualquer coisinha que você encosta no mapa, ele some. Porque é como se ele tivesse entrado na Pokéball de volta. Então é meio ruim mesmo, mano, você perde completamente o bagulho. Exato. Nossa, é um saco. E fora que, por exemplo, tira os raids, né? A galera que fica te seguindo mesmo. Sim. Se você vai pular uma lombadinha lá, a galera some, tá ligado? Ao invés deles pularem com você, eles voltam pra Pokémon e depois eles te alcançam. Tipo, caramba, cara. O próprio Pikachu no Yellow pulava também, né? Porra. caralho. É um bagulho muito escroto, cara. Aliás, só um rolê sobre esse negócio da montaria. O que eu achei muito bizarro, porque assim, quando a gente passa da liga, o que você tinha falado, né? O Charizard, o Aerodactyl, o Dragonite, né? Eles passam a voo mais alto, aliás. Mas antes, eles voam, mas voam baixo, né? Mas eles voam. Sim. E você não consegue passar das morrinhas. Sim, exato. É bizarro, tá ligado? Porque eles voam, cara. Por que eu não posso subir dos morrinhos, tá ligado? Tinha que ter uma maneira de você conseguir nivelar o filho do Pokémon, sabe? Tipo, isso, exatamente isso que eu ia falar agora. Antes de derrotar ele de 4, você tem uma altura máxima permitida, entendeu? Aí você derrota ele de 4. Se não toma multa. Aí aumenta. Mesmo depois da Elite Four, porque tipo, quando a gente tá com o Ride, por exemplo, do Charizard, depois da Elite Four, ele só voa altíssimo. E aí você não consegue, por exemplo, você quer... você tecnicamente pode transitar entre, beleza, Pallet, Rota 1, Viridian. Só que você chegou na rota, na Viridian Forest, você não consegue sobrevoar a Viridian Forest. Você tem que entrar no menu pra tirar o ride dele, pra você poder entrar na floresta, tá ligado? Ou você dá o fly do Pikachu, né, até Pilter, tá ligado? Mas isso é, porra, né? Então, zoado. Mas por exemplo, no caso da Viridian Forest eu consegui entender, porque... Você pode levar em conta que é uma mata mais fechada, tá ligado? E aí se você ficar em cima dele, você tá meio que acima da árvore. Assim, não. E é como se você estivesse fora do mapa, tá ligado? Eu entendi. Não, minha reclamação não é com o Viridian nesse sentido. É que, tipo, qualquer porta que você vá entrar, tipo, depois disso, você não consegue... Por exemplo, entre rotas. Entre Fuchsia e a rota da direita lá ou da esquerda, você não consegue sobrevoar elas, tá ligado? Sim, entendi. Então é zoado, você tem que entrar na portinha, tá ligado? Nossa. Sei lá, esse tipo de coisa... E fora que nem vocês falaram, tipo... Pra você descer do bicho, depois você passa da liga, você tem que tirar ele do raid. Mano, tipo, deixa eu apertar um botão, tá ligado? Me dá um botão que... Eu vou apertar, ele vai descer de nível. Ele vai mais pra altura do chão, igual ele fica antes. Aí eu aperto de novo, ele sobe. O próprio Y, né? O Y é mó inútil no jogo. Ah, então, exato, cara. Me deixa tem fazer quase isso. Quase pouco acesso. E aliás, o Y tem uma função muito bacana dentro do Go Park, que é, tipo, colocar o zoom e tirar o zoom, sabe? Eu sim, acho que isso. Depois que eu vi no Go Park, eu pensei, puto, devia ter no jogo inteiro isso daqui, cara. É verdade, ele dá acho que tem dois ou três níveis de zoom, né? Zoom in, zoom out. Sim, exato. Isso realmente seria muito bom mesmo. Sim, foi um bagulho que eu olhei e falei, caramba, isso daí devia ter no jogo inteiro, porque ainda mais pra algumas áreas, e principalmente quando a gente tá fazendo Shiny Hunt, é muito útil, cara, porque às vezes a gente não consegue ver direito a área toda pra... Sim. Pra analisar e, enfim... E outra coisa, já que a gente falou do Go Park, que não poder organizar os Pokémon dentro do Go Park é meio zoado, tá ligado? Não dá pra organizar eles lá dentro? Não, você tem que, tipo, quando você for mandado Pokémon Go pro Go Park, pro Let's Go, aí se você quiser organizadinho bonitinho, você vai ter que separar eles mais ou menos de um jeito que você quiser ali, tá ligado? Tô ligado. Na box do Go Park 1 vai do número X ao número X. Aí você vai conseguir organizar. Porque senão eles vão ficar, tipo, eu quero mandar esses 30 pra box 1. Beleza, vai os 30 e eles vão ficar lá, você não tem mais como tirar de lá. Tô ligado. A não ser que você calma. Entendi. Nossa, aí é complicado mesmo. Basicamente, o que eu tinha que reclamar é isso, cara. Entendi. As reclamações que eu tinha pra fazer do jogo são essas, mas, nossa, foi demais. O jogo é incrível. Já falei aqui, já falei na Meia Lua, já falei nos podcasts passados, já falei em tudo quanto é canto que esse jogo é o fanservice mais maravilhoso e mais perfeito que, sei lá, acho que qualquer série já poderia ter feito, tá ligado? Porque ele é muito perfeito nisso, cara. Em questão de remake, ele é um bom remake mesmo. Sim, sim. E cara, tipo, as fofurinhas que o Pikachu e o Eevee fazem, mano, é demais, tá ligado? Sim, eu fico babando total toda vez que ele faz alguma coisa nova. Hoje eu vi uma animação diferente que o Pikachu colocou um balde na cabeça e ele tava perdido. Ah, pode crer, já vi isso. Ai, tá uma foda. Muito da hora. Realmente, realmente. Ah, tem um outro bagulho que eu achei meio ruim, a gente falou muito por cima, que foi o negócio da Pokéball Plus, do Mew, né? No caso, ser exclusivo da Pokéball Plus, né? A gente não chegou a comentar do Mew. É, que eu acho legalzinho, mas eu acho meio sacanagem, saca? É, eu acho tipo, escrotaço, cara. Considerando que você pode pegar o Mew no Go também pra passar e tal. Poderia pegar, né? Pra passar e tal. Mas eu acho... Eu acharia legal se fosse, tipo, um Mew especial, que nem o Pikachu, né? Tipo, e o Eevee. Que ele fosse mais forte, que ele fosse mais... Tivesse golpe diferente, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas eu acho que você tornar 100% exclusivo, eu acho que ele perde um pouco da... Sei lá. Parecia, parece, né? É um cash grabzinho safado, né? Pra você comprar o bagulho e ficar só exclusivo. Você não compra, dele é meio... você não compra Pokémon Plus, você compra o Mew, tá ligado? É, tipo isso, né? É, não... Sei lá, né? É meio complicado, né? Se fosse qualquer coisa de comprar, eu acharia ruim, tá ligado? Não só por ser a Pokéball Plus. Mas é meio isso, você compra pelo Mew, é... Não vale o custo-benefício, né? Se for comprar só pelo Mew, né? Bom é que pelo menos isso não interfere na Pokédex, cara. Porque sim, se interferisse na Pokédex, aí ia ser a putaria absurda, cara. É, aí seria putaria, seria putaria. Aí seria muito inaceitável, cara. É. Não, assim, não interfere, mas interfere, né? Porque, por exemplo, você tem o 150, aí, por exemplo, você me passou o Meltan, porque eu não consegui pegar o... Não consigo conectar o Pokémon Go Park, né? Mas... Aí o... Como eu tenho o Meltan, ele fica lá o 151, vai ficar pra sempre o 151 lá, tá ligado? Escurinho, sem o Pokémon. Então, por mais que eu tenha pegado o diploma de boa, né? Não consegui completar de verdade a Dex, né? Enfim. Sim, sim. Mas não é... Não atrapalha nada no jogo, né? Realmente, é mais uma questão moral e ética aí. Agora, o próprio rolê aí da... A gente não falou, mas tem um negocinho de personalização sonora que é muito legal também, né? De você diminuir as músicas, tipo, música, sound effects isso e tal. Isso foi bacana. Que é bem legal dar essa opção pro jogador. Eu não usei, basicamente. Acho que eu usei... Pra não dizer que eu usei uma vez, em live. Quando eu peguei o Super Sonic, né, que era o meu Sunslash. E aí eu toquei a musiquinha de Green Hill. Eu tirei a música do jogo e deixei a música tocando de Green Hill no fundo, porque o Sonic, no caso, o Sunslash, ele corre tipo o Sonic, né? Ele rola, né? Muito foda. Deixa me rolling. Né? Desse rolling. Aliás, inclusive falando disso, eu fiquei triste que o Sandslash de Alola ele não roda, ele fica correndo atrás de você. É, ele fica correndo, mó triste. Ia ser legal se ele virasse uma bolinha também. Sim, ia ser muito da hora. Outra coisa boa que aí nesse sentido da imersão é que cada Pokémon tem o seu jeitinho, né? Específico, né? A gente falou do Shellder e tal, a gente acabou de falar do Sandslash. E todos os Pokémon, ele é divertido você ver, né? Cada um e tal, andando ali do seu jeitinho. Tá, é bem da hora. Do Affection, tá ligado? Que o Friendship tá meio que uma coisa só. Que é uma questão de mecânica, mas o Friendship e o Affection, principalmente depois que da... Aliás, depois da sexta geração, que introduziu o Affection, tem uma galera que não entendeu de 100% como é que funciona, né? Que são duas coisas separadas e tal. Então, eles estão meio que juntos agora. A gente não sabe direito como é que é esse rolê aí, mas, né? O Affection, ele funciona pra todos os Pokémon, como se você vai usando ele simplesmente, ele vai ganhando aí o Affection, consegue desviar dos golpes, né? Aquelas coisas que tem aí do Affection, né? Eu acho meio capado, assim, no Let's Go Pikachu Eevee, porque, se eu não me engano, só dá pra ver no Starter, no caso, ou não? Como é que é? Dá pra ver o nível de Affection no Starter ou não? Não dá. Não, você não tem como ver o nível isso de Affection. Isso é uma coisa, entre aspas, ruim, que você não tem como visualizar, aliás. Visual. Assim, é porque, assim, no Sun Moon, você pode ver um por um, né? Pode ver o nível de Affection. Sim, você pode ver por um. É muito mais detalhado, é muito mais organizado. Nesse, se só o Starter pudesse, eu acharia zoado. Mas se nenhum Pokémon pode, beleza. Dá pra você trabalhar melhor nisso conforme você vai jogando. Você vai descobrindo qual é o nível de Affection conforme você vai jogando. E provavelmente deve ter algum NPC que deve falar algo do gênero. Eu acho que tem. tem o rolê da massagenzinha, tá ligado? Da Daisy. Da Daisy. Eu imagino que deve ter... É que eu não chequei, tá ligado? Mas deve ter, assim... Porque já tem o pro Friendship mesmo, né? Deve ter. Sim. O do Friendship, ele deve ser o mesmo valor, nesse caso, que deve funcionar. Ainda que você consiga ver quando os Pokémon conseguem... Começa a desviar, você sabe que ele já ganhou Friendship o suficiente pra... Affection o suficiente pra ele desviar, né? Dos golpes, se curar e tal. Você só não sabe em que pack tá esse rolê, né? Isso é meio... Exato, exatamente. Mas é... O Super Sonic mandou aqui um comentário falando de uma coisa que realmente também... Não necessariamente um ponto péssimo, mas que é um ponto que eu preferia que tivesse. Uh-huh. Que é a questão de... Você tá com o Shine, você vai trocar ele pra versão de Alola e ele não vai vir, sabe, necessariamente o Shine. Ah, é verdade. E eu acho que, na verdade, essa troca, ela deveria ser feita, tipo, por paridade. Se eu vou mandar um bicho que tem um IV perfeito aqui, que ele tem tal habilidade, que ele tem tal nível... Que... Cara, eu queria que eles pudessem me mandar um exatamente sim. igual. É, isso eu achei meio vacilo. Mano, acho que nem o level bate, né? Isso é meio zoado. Nem é tipo meio estranho. Você tinha que ser o mesmo. É como se ele te devolvesse o mesmo Pokémon, só que de Alola, tá ligado? Nesse caso, eu acho que tinha que funcionar desse jeito. E o cara. A diferença é que existe também a chance de você mandar um Pokémon regular e vir um Shiny de Alola, né? Tipo, a chance é baixa. Eu acho que ela não aumenta com o Shiny Charm. Não tenho certeza. Eu li meio que por cima isso e não cheguei a ver números oficiais, mas aparentemente ela não muda de acordo com, tipo, nada. Talvez a única coisa que modifique seja realmente o Shiny Charm, mas se pá nem isso. E aí é meio zoado, né? Pra quem quer fazer Shiny Sim. Hunt de bicho de Alola, é meio foda. Pois é, meio dramático. Mas assim, que nem eu comentei no outro cast, que a gente falou bastante, né? No, querendo ou não, no cast lá do Meia Lua, né? A gente falou. A gente meteu bastante pau no jogo, no geral, né? Porque, tipo, querendo ou não, todas essas coisas. Tem coisas boas no jogo, mas ele deixa a desejar em alguns. Olha, por exemplo, os Master Trainers. Master Trainers, ele é uma baita. Uma ideia legal, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, eu acho que não combina com esse jogo, tá ligado? Os Master Trainers. Eu não sei, eu acho que não combina, saca? Tipo, logo Let's Go, Eevee e Pikachu, né? Tipo, porque assim, ele tem um fator um pouco mais competitivo de você tentar criar um moveset pro seu Pokémon pra você poder fazer uma Mirror, tá ligado? Mirror é um bagulho difícil, tá ligado? Tipo, não é uma coisa casualzíssima, tá ligado? Principalmente partindo do princípio que os Master Trainers vão usar os Pokémon com um time um pouco mais baseado já pra derrotar o seu, tá ligado? Aliás, o time não, o Pokémon, né? Porque, por exemplo, o Master Trainer do Kangaskhan vai usar um Kangaskhan contra você e você tem que usar um Kangaskhan contra ele. Uma Isso. Kangaskhan, né? E assim com todas as espécies. Então é meio... Eu não sei, eu achei legal, mas eu acho que... Não casa tanto com a proposta do jogo, que é ser um pouco mais fora desse lance competitivo, tá ligado? Mas eu achei legal, mas eu, sei lá. E ainda assim não acho que justifique, tá ligado? Tipo, o 152, né, que tem. O 153, né, com o meu metal, né? Não sei se isso é o suficiente pro pós-game, tá ligado? Não acho que seja. Eu acho que é meio fraco pra isso. Nem... Porra, se tivesse, assim, tem o lance de você batalhar com o Red, né, depois que você batalha com 6 Master Trainers. Mas por que então, já que tem o Red, já que os caras fazem tanta referência a Gold Silver, por que sei lá, não botou o Monte Silver, tá ligado, que é de canto nos jogos de Gold Silver e Red Gold Soul Silver, né? Por que não colocou o Monte Silver ou colocou um mapa extra? Tipo, não precisava ser uma CV. Mas podia ser uma coisinha ali, tá ligado? A mais pra poder justificar que a pessoa gastasse mais tempo jogando ali e tal. Eu acho que só o Serena Cave é pouco, tá ligado? O Master Trainer, eu acho que ele é uma maneira de aumentar a longevidade pra quem tá acostumado com jogos antigos e não é tão. Não faz tão parte do público casual. Né? Não, com certeza. Por exemplo, eu acho melhor. Não é suficiente. Sim, sim. Eu acho que é uma saída melhor do que um Battle Tower, tá ligado? Os Master Trainers são melhores que um Battle Tower, mas eles são equivalentes, tá ligado? Tipo, na prática. Mas ele é melhor. Tipo, eles têm mais ou menos a mesma função, mas ele é um pouco melhor nesse sentido que a Battle Tower. Eu realmente não tenho vontade nenhuma de jogar. Battle Tower, Battle Mason, esses bagulho assim, sabe? Tipo, Sim. Os Master Trainers... Você ia cortar pela metade se, tipo, por exemplo, você tem o Master Trainer do Geodude. Aí esse Master Trainer, quando você derrota o Geodude, aí vira do Graveler, tipo, ele evolui. Aí evolui de novo. sabe? Acho que isso ia ser muito mais interessante do que ter um de cada. Acho que ter um de cada foi muito difícil de uma vez. Ah, entendi. Você fala que, tipo, o do Geodude, Graver e Golem ser o mesmo cara, entre aspas. É, entendi. É isso seria da hora, mano. Como se o cara estivesse melhorando também pra tentar batalhar com você depois, né? É, seria da hora. Atinge o próximo. Você só luta contra a próxima evolução quando você já derrotou a primeira, entendeu? Mas faria sentido mesmo, faria sentido. E, assim, teria até um fator, entre aspas, de desbloqueando, né, os Master Trainers, entre aspas. Isso, exato. Que é meio como coisa... se... É, da hora, seria da hora. Ah, ia ser uma coisa menos forçada, ia dar uma sensação maior de achievement, né. Pô, é, não, seria cara, melhor. De hoje, agora eu vou poder lutar com um Graveler. Até porque meio que, tipo, eu fiz isso quando, sei lá, eu peguei o meu Oddish Shine. né? Enchi ele, entupi ele de candy. E aí eu fui batalhar com a Master Trainer do Oddish. Ganhei dela. Aí upei um level, evoluiu pra Gloom. Fui lutar com o do Gloom. Botei a Leaf Stone, fui lutar com o do Vileplume. Então, tipo, é essa a lógica, tá ligado? Só que é como se eles só não estariam desbloqueados de cara, né? Tipo, já é uma ideia meio normal você talvez fazer isso, né? De você pegar a forma base, batalhar, já evoluir ele, né? Porque é o mesmo, né? Tipo, você já tá deixando ele forte, né? Então faz sentido realmente fazer isso. Seria bem melhor mesmo. Acho que seria... ia ser legal, curti aí. Ia ser muito mais interessante pro jogo porque, pô, você ter 152 trainers é muito firula, cara. É, se bem que... É a forçação de barra. É, tem uma coisa só que eu pensei agora que talvez não fosse tão legal por causa disso, mas não é uma garantia, tá ligado? É porque assim, vamos supor, por exemplo, eu usei, tenho o Master Trainer do Sunslash, e eu tinha um Sunslash, então eu usei o meu Sunslash pra lutar com o Master Trainer do Sunslash, então, tipo, eu não fiz isso porque eu não quero, por enquanto, fazer isso, talvez eu não faça, de pegar um Sandshrew e upar ele de novo, tá ligado? Fazer um do zero, tá ligado? Então vamos supor, tecnicamente, eu tenho um Venossauro, eu tenho... O Gengar, eu tenho uma série de. Eu tenho 5 Pokémon full evolved, né? Tipo, já no último estágio. Que talvez eu não queira pegar as formas base dele pra ir evoluindo, tá ligado? E, tipo, ir fazendo de novo. Eu não sei, talvez é. Não sei, pra mim faz um certo sentido que, tipo, talvez por causa disso fizesse sentido ter os Pokémon, né, tipo, já desbloqueados, alguns desbloqueados e alguns bloqueados, mas enfim. Mas em sentido de gamificação faria mais sentido realmente estar tudo bloqueado. Então, mas uma coisa que eu gostei é que, tipo, eles têm rematches diárias com ginásios, tá ligado? Isso é uma coisa que eu senti muita falta no... Sempre senti falta nos primeiros jogos desde disso, tá ligado? Desde Heart Gold Soul Silver, né? É, então, desde Heart Gold Soul Silver tinha isso, só que ainda assim não era no ginásio. Eu acho que parte da... parte do negócio ser interessante é você ir no ginásio pra batalhar com os caras. Não sei, isso é uma opinião minha, né? Um gosto meu. Sim. Mas eu acho da hora você ir lá no ginásio e batalhar com os caras e tal. Eu acho interessante. E aqui dá pra fazer isso, né? O único zoado é... Aliás, não é zoado, né? Mas é, tipo, diferente, né? Que, na verdade, eu acho da hora. Eu acho zoado que você não pode rebatalhar com o Giovanni. Mas você pode rebatalhar com o Blue, né? Então você batalha com ele como o Team Matches, né? Que é também uma referência a Gold Silver, né? No fim das contas. Só que com a música de batalha de canto dessa vez. Só que com a música de batalha de canto, exato. Aliás, seria legal se tivesse alguma coisa aí de Johto, né? Uma musiquinha de Johto a mais aí, seria da hora também. É, pelo menos uma referência ali. É, tem a, que nem a gente falou, tem a do... A de Lavender, né? Mas eu acho que é só também a música de Lavender que faz referência. Se eu não me engano, a batalha contra o Red é música de treinador regular. Eu não batalhei com ele ainda, então não tenho certeza. É treinador regular. É de regular. Eu fiquei muito bolado com esse cara. É, mas faz até um certo sentido, não sei. Bom, é porque esse jogo é foda, porque a gente comentou isso, né? A gente levantou essas hipóteses, né? De que, tipo, se fosse colocar numa timeline, tá ligado? Não que tenha que se fazer isso, porque esse jogo é bem, tipo... Não sei até que ponto é. Como ele é um remake de Yellow e o Yellow já é uma versão alternativa de uma timeline, tá ligado? É meio complicado você colocar em timeline, sabe? Tipo, às vezes é pensar demais. Mas é como se esses dois moleques o seu personagem e o seu rival tivessem meio que adentrado ali no meio durante a jornada do Red e do Blue, tá ligado? Então. É como se o Parece até que o Blue nunca virou champion nessa versão desse jogo, tá ligado? Porque o seu rival chegou primeiro. Aliás, isso é verdade, porque o seu rival chegou primeiro. Eles falam isso no final do jogo, né? Que o seu rival é o primeiro champion dali, né? Mas, tipo, não tinha uma forma do Blue, eu não lembro se tinha, eu acho que não tinha isso. Eu também não lembro, não. Eu não lembro deles falarem isso. Eu lembro deles falando que o rival ali, ele era meio que o primeiro campeão dali, né? Que não tinha um campeão ali, e aí ele tomou essa vaga do campeão, tá? A vaga tava livre. Eu só não lembro se não tinha antes ou o que foi que aconteceu ali, mas enfim. E no caso, se tecnicamente o Blue nunca virou campeão, o Red também nunca virou campeão nesse jogo, tá ligado? Então faz sentido que eles não tenham as músicas respectivas que a gente conhece, tá ligado, deles. Aliás, é engraçado que, tipo... Aliás, eu preciso fazer um parênteses, tá? Tipo, eu acho que alguém até comentou aqui no chat ao vivo sobre relações entre jogo, anime e mangá, né? Eu não quero ser ofensivo, tá ligado? Eu não quero ser ofensivo com a galera que gosta do mangá, mas... Você é burro! Não vou ofender, mas assim... Eu ofendo por você, tem, quando sim. Mas não tem nada a ver, tá ligado, com o mangá. Principalmente, assim, surgiu esse rolê por causa da Green, né? Está presente e ela só tem aparecido no mangá até então. Só que aí, tipo, eu já vi gente na internet fazendo, tipo, teoria de que, tipo, os times dos personagens nesse jogo, eles são levemente baseados nos times dos personagens do mangá. Sendo que, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, mano, o Red tem um Machamp. Velho, o cara tem um Machamp. Não, e outra, tipo, beleza, eles usam o argumento dos starters, porque faz sentido a partir, se você for parar só pra olhar só nos starters. E se eu não me engano, a Blue, ela tem um... Acho que ela tem um... Jigglypuff. Ela tem um Jigglypuff no mangá, e aqui ela tem um Wigglytuff também. Eu só quero deixar bem claro o seguinte: a pessoa que estiver ouvindo isso e quiser usar a desculpa que no mangá, porque no mangá tem um episódio que o Green e o Red, eles trocam um time sem querer. Se você usar essa desculpa pra cima de mim, vai tomar vergonha na cara, cara. Não, então, mas vai tomar. Porque, mano, mas é aí que tá, por exemplo. Ah, não, ele usou o time do mangá. Quem que trocou com o Green? O caralho. Então, mas nem tem como ser, porque tá tipo, ó, para pra pensar. O primeiro Pokémon do Red é o Poliwag, correto? Não, ele tem um Poliwag antes, não tem? Ah, é verdade, no mangá sim. No mangá ele tem o Poliwag antes. Sim. E ele não tem, e aqui o Red não tem um Poliwrath, ou um Poliwrill, ou sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, nem um Poliwag. E é a mesma coisa pro Green, tá ligado? Pro Blue, né? Aqui no jogo ele tem um Tauros, tá ligado? Saca? Isso é referência, talvez seja referência ao lance do Carvalho ter no time do original dele, né? Tinha na programação, ele tinha lá o Tauros. É a única coisa que talvez você possa tentar fazer aí, forçar uma teoria. Mas o mangá não tem nada a ver, tá ligado? Eu entendo que a galera que gosta do mangá queira fazer alusões e tal, quer associações dar uma utilidade e tal. Quer dar uma função real ao mangá. O mangá ele é legal, ele é interessante, ele tenta fazer algumas coisas. Eu gosto do mangá, mas eu acho muito... Mas ele pega a história base do jogo e ela adapta pra tentar fazer uma narrativa coerente, porque... Coerente entre aspas, né? Mas enfim... Como é que eu posso falar mal do mangá e das pessoas que leem o mangá e tentam associar o mangá? Quanto mangá eu falei? Outras mídias. O personagem que até comentou aqui: seu mangá nunca será canon na minha série. É mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, a gente gosta das ideias do mangá e tal, mas tem coisa que você não tem como você. Não tem como você tentar fazer ligação. Poderia até, os starters, poderia até ser uma certa associação. Pelo fato da galera já tá levemente acostumada a visualizar o Red, o Blue e a Green com esses Pokémon. Talvez. Mas dizer que é uma referência direta, eu acho que é muito forte, tá ligado? Ainda que a gente sabe que o provavelmente no mangá eles... Tipo, talvez eles bebam da mesma fonte, da mesma ideia. Que é, por exemplo, o Red e o Green. Aliás, no Japão, o Blue é o Green, correto? Então temos o Red e o Green. Então faz sentido que cada um pegue o starter da cor oposta, né? Tipo, o Red pegar o Bulbasauro e o Green pegar o Charmander, né? por causa desse lance de cor. E aí, tipo, fica o lance deles serem coisas opostas e tal, que é provavelmente daí que o mangá tirou essa ideia. Mas não que os jogos estão bebendo dessa fonte do mangá, necessariamente, pra poder criar a sua história. Mano, e a Blue é o que sobrou. A Blue é o Squirtle, é o Pokémon que sobrou na mesa, né? Como a gente bem sabe aqui pelo Discord. Eu vejo o pessoal tentando dar uma associada do mangá pro jogo, do mangá pra nenhum, assim, pra tentar dar um pouco mais de valor ao mangá, sabe, dar aquela valorizada. Sim. Eu imagino essa galera, tipo o pessoal que pega, sei lá, aquela estampa dos Ramones, e tipo, tem uma boy band que fez, as fãs dessa boy band falam que os Ramones copiaram, tá ligado? tipo isso. Cara, é mais ou menos. Eu enxergo da mesma maneira. Tipo, não é querendo aprender Shelby nela, mas é assim que funciona, cara. Tipo, você tem que levar em conta que primeiro viu o jogo, depois o anime, depois viu o mangá. Né? Muito dificilmente tem alguma coisa do mangá que foi. É, não, eu não diria nem. Porque assim, se fosse só seguir essa lógica, pela lógica, não teríamos a Jesse James no jogo. Então, o problema não é necessariamente ele ser um derivado dos jogos. O problema que eu vejo aí principal é que, tipo, é fazer associação que não é nada. Não, não é só isso. É que assim, o mangá, ele não é uma criação da The Pokémon Company, tá ligado? Ele é da acho que é a Shogakukan. Eu não lembro agora qual que é a revista que publica. Mas é a mesma editora da Korokoro. Então eles têm lá uma parceria com os caras e aí pega o autor, ele pega a história dos jogos, ele adapta, ele faz uns negócios lá. Mas até onde eu sei, tipo, não tem uma, sabe, não tem grandes dedos da Pokémon Company. Eles meio que aprovam, talvez no máximo, pra, tipo, dar um ok pra... É mais um produto da mídia, mas que eles não têm tanto controle assim. Não, então, eu vou falar real. Que é um bagulho mais autoral e tal. O pessoal pega o Pokémon Adventures porque é modinho. De certa forma é modinho. É porque é o melhor também que tem, né? Você não vai ver ninguém querendo associar The Tales of Pikachu com um Pokémon Let's Go Eevee Pikachu. Que faria muito mais sentido, diga-se de passagem. Porque faria muito mais sentido, velho. Faria muito mais sentido ser o Electric Tail of Pikachu, mas tudo bem. Você vê a gente associando? Vamos ver, exatamente. Ele baseou o time aqui, não. Não tem essas coisas, sabe? É, então. Ao mesmo tempo, assim, é uma linha meio tênue, tá ligado? Esse rolê. Dá pra entender por que tem confusão, porque, tipo, são mesmos nomes de personagem, mesmos plots. Não o mesmo plot, mas é meio base ali, ó, é meio parecida. Então dá pra entender quem confunde. Mas não dá pra também afirmar, né, que é baseado em tal coisa quando não é. Nesse sentido. É só um disclaimer pra quem tá acompanhando aí saber que. Então... Que se você acha isso, desculpa, mas você tá errado. Antes que alguém comece a pensar, o caso do Carvalho é só uma mera coincidência, Professor Oak, né? Uhum. A gente não se baseou em nada em Pokémon e se você achava isso, você estava errado. Você estava errado, plot twist. É o plot twist. É o plot twist. Então, desculpa, gente. É, não, mas é isso aí, eu só quis comentar esse rolê aí. Mas enfim, voltando ao Let's Go, né, no geral. Apesar da gente ver um monte de, entre aspas, problemas com o jogo, porque a gente gostou bastante do jogo, né? Tipo, eu falo com uma certa tranquilidade que eu gostei mais desse jogo do que do Sun e Moon e Ultra Sun e Ultramon, tá ligado? Porra! Sim. Eu até gostei de Ultra Sun e Ultramon, não quer dizer que eu não gostei dos jogos, tá? É, exato. Mas eu gostei mais desse jogo porque eu senti que eu me diverti mais jogando ele, sabe? Ele foi um frescor um pouco maior. Do que o Simon foi, né? Uhum. Eu não sei se o Bruno compartilha desse sentimento. Outro detalhe que é o seguinte: eu que não tenho jogo, eu só consumi o conteúdo das lives e tudo mais. Eu achei essa vibe mais divertida mesmo, sabe? Sim. Acho que ele passa uma sensação mais de ser algo mais descontraído, não no sentido de comédia, mas no sentido de lazer mesmo. Sim, sim. Mas, tipo, os erros, os defeitos que nós encontramos é porque nós somos fãs. Se você for entregar isso na mão de uma pessoa que, sei lá, tá querendo revistar a série porque assistiu o mangá, ou assistiu o mangá, assistiu o anime na década de 90, ali nos anos 2000. Sim. Dificilmente ela vai ver isso, sabe? Ela vai se divertir muito mais em alguns pontos do que nós mesmos, porque ela não vai não tá certos erros, sabe? Não, com certeza. Eu concordo. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Agora, por exemplo, ao mesmo tempo, eu entendo também quem reclama da parte visual. Não, não que o jogo não esteja bonito, o jogo tá muito bonito. Mas eu entendo quem reclama no sentido que, assim, é o primeiro console, é o primeiro jogo de um console de mesa feito pela Game Freak, tá ligado? Da franquia principal. Então ele é muito, realmente, o estilo visual dele, o estilo gráfico é muito parecido com o de da sexta geração. É, o que eu não acho feio, mas eu entendo que, tipo, ao mesmo tempo, não combina tanto assim com um jogo de console de mesa, saca? Tipo, na verdade, já passou e a gente esperava mais também. É, eu acho que não é nenhuma questão de que a gente esperava mais. É que, tipo, a franquia merecia um pouquinho mais de qualidade, tá ligado? Pra um jogo de console de mesa, porque o jogo se propõe, tá ligado? Sim. Mas não que o jogo seja ruim por causa disso. Pelo contrário, eu acho um jogo muito bom. Até porque Pokémon nunca foi um jogo de gráficos, assim, de... Sim, mas eu acho que é pela própria jogabilidade, tá ligado? É como se você tivesse pegado o 3DS e colocado na tela grande, tá ligado? Só que em HD. Ah, sim. Então, tipo, e jogando com uma mão só, entendeu? É mais ou menos isso. Tipo, é legal? É legal. Mas não é o melhor que poderia ser pra um jogo de uma experiência de console de mesa. Que é diferente, por exemplo, de quando... Vamos supor, fazendo comparações de 20 anos atrás. Quando os... Final Fantasy VI pro Final Fantasy VII foi um puta pulo, tá ligado? É mais ou menos que nem da quinta geração pra sexta geração, teve um baita de um pulo também em Pokémon, quando foi pra Full 3D. Só que eu acho que meio que o certo seria ter um saltinho que nem teve da quinta pra sexta geração agora. Só que esse jogo ainda é sétima geração. Então a gente tem que esperar que isso possa acontecer na próxima geração, tá ligado? Pra ele ficar mais condizente com um jogo de console de mesa de verdade, tá ligado? Exato. E na real, acho que, enfim, a gente esperava mais mesmo, porque, vai, principalmente colocar nós dois aqui, Nicolas, porque a gente jogou Zelda, a gente viu os gráficos que tá, o tamanho do mundo que tá. É. E, cara, não tinha como a gente não querer algo próximo daquilo em questões gráficas mesmo, claro, eu digo. Claro, com certeza. De mundo e tudo mais, a gente esperava algo assim, realmente, nesse nível. É, acho que se for comparar, cara, eu acho que talvez esse jogo tenha sido mais divertido pra mim, tanto quanto a sétima geração e quanto a sexta geração, porque, né, só dando um background, que eu já disse aqui no cast, em outros passados, que pra mim não existe jogo de Pokémon ruim, levando em conta da franquia principal. Acho que, na real, não existe jogo de Pokémon ruim. Tipo, a gente vai levar algum outro em consideração, assim. Principal, eu tenho certeza pra mim que não tem um jogo ruim. Essencialmente ruim, não tem. É eu oficial, Pokémon Dash é 10-10. Da linha principal, né, João? Mas Dash tipo, pode ter gente que gosta, pode ter gente que não gosta. Enfim, por frescura ou por motivos racionais e compreensíveis. Racionais beleza. É exato. Enfim. Já pensou, mano, um personagem principal vida louca, Mano Brown? Muito show. É, então. Mas então, só que pra mim, tipo, o Pokémon XY, acho que foi o que eu menos, assim, foi um Pokémon que talvez eu não tenha vontade de revisitar. Todos os outros acho que eu rejogaria de boa, mas XY pra mim é o que mais peca nisso, novamente. Uhum. Acho ruim, mas colocando junto de todos, pra mim, é o que eu menos gostei. Se fosse revisitar, pra mim, passar um bom tempo, né? Exato. Tipo, hoje em dia, talvez, porque já faz, sei lá, uns 4 anos, não sei, que eu não jogo. Acho que é por aí. Mas, por exemplo, no caso do Let's Go, cara, pra mim ele foi muito mais divertido que a sétima geração, que a sexta geração, que a quinta, não sei. Porque a quinta geração eu tive um apego, assim, muito forte com eles. Uhum. E eu me diverti muito. Mas, cara, é um jogo que, por exemplo, diferente da quinta, da sétima geração, aliás, com a Alola e tudo mais, cara, mesmo não tendo um pós-game, eu tô jogando isso daqui sem parar, cara, tá ligado? Tipo, sim, eu tô jogando muito, fazendo as chains, eu montei o meu time principal, terminei de levar até o nível 100, eu montei um time de Shine, levei ao nível 100, eu montei um time com Payday pra ganhar dinheiros e levei pro nível 100. Você montou, montou um pinico assim do lado do sofá, tá ligado? Exatamente. É, exato. Por mais que seja uma coisa extremamente repetitiva, cara, tá muito gostoso, tá muito legal e tá muito bom, sabe? É. E já respondendo a pergunta que o Super Sonic fez, sim, adoraria ver um Pokémon Let's Go baseado em Johto. E eu acho que eu adoraria ver uma segunda franquia principal, assim como, sei lá, a galera que gosta de Resident Evil vai ver o Resident Evil Revelations, que surgiu como um spin-off bobinho e já tá ganhando uma característica de sequência, que já saiu Revelations 2, já tem gente esperando 3 por aí. Eu acho que eu gostaria muito de ver essa franquia, tipo, uma nova franquia de Pokémon baseada em Let's Go. Porque eu gostei demais e, tipo, sabe, vai levando. Leva pra segunda, pra terceira geração, pra quarta. Eu acho Pokémon que... Let's Go Centrate, Pokémon Let's Go Spinarak. Spinarak. O legal é que cada um inventa, tipo, uns nomes diferentes, né? Eu tinha pensado em Togepi e Azumarill, e aí o Nicolas também. É o Barbie, aí teve uma galera que pensou em outros, e aí, mano, você já foi pra Centrate e Spinarak, velho. Por quê, né, mano? Podia ser tipo o Spinarak e o Legbas, sabe? Sei lá. Faria mais sentido até, né? Diga de passagem. Podia ser o Togepi mais um outro. É, o Togepi. Exato. É, então, eu acho que o melhor faria sentido. Ou o Pichu, talvez, né? Mas o Pichu seria muita sacanagem. Mas o Pichu seria sacanagem, porque é Baby, né? Bem que o Togepi também é Baby, né? Bom, enfim. Baby Bush. Mas, eu concordo desse negócio aí, tipo, eles colocaram um indício demais de Gold Silver pra eles não usarem, tá ligado? Então eu dificilmente... Pode ser que eles não continuem de Hoenn pra frente. Mas eu acho que pelo menos Gold Silver sai, tá ligado? Eu acho que é meio improvável que não role. Mas do fanservice, né? Dependendo do quanto os fãs batem na porta, ele é o Massuda, de Massuda, eu vou mandar umas mensagens pro Massuda, mandar umas DM pro Massuda. Mas eu acho que o certo seria isso mesmo, tá ligado? Continuar e tal. E eu até conversei, não lembro se foi com o Bruno que eu falei isso, ou com quem que eu falei, mas o Let's Go, ele tem uma pegada meio... Assim, ao mesmo tempo, ele pode ser duas coisas. O Let's Go, ele pode ser um braço que funciona de dois jeitos. Ele pode ser tanto um campo de experimento para próximas gerações, tá ligado? Tipo, ele finaliza a geração testando coisas novas e o que for bom ele reaproveita na oitava e faz outras coisas também. E ou a oitava geração e as próximas gerações, elas podem ser, de fato, um pouco mais espirocadas. Tipo, vamos mudar o conceito de RPG, vamos fazer alguma coisa diferente, mas manter o competitivo que a galera gosta e tal, fazer uns negócios mais diferentes de gameplay. E a gente mantém o gameplay padrão de RPG aqui, no Let's Go, tá ligado? Que é pra galera mais saudosista, que é a galera que gosta mais de remake, que é a galera que gosta mais desses negocinhos aqui. Pode ser que seja um dos dois, tá ligado? E a gente só vai saber isso realmente quando anunciarem uma oitava geração. Dependendo do quão diferente ela for, ou se ela for, se ela for muito parecida com os jogos anteriores, o Let's Go vai ser um campo de teste, provavelmente. Se for muito diferente, ele vai ser o pé na raiz. Manter a essência de RPG de turno ali, quadradinho ou tilezinho por tile, tá ligado? Então eu acho que pode ser uma dessas duas coisas. Mas eu quero muito um Johto, tá ligado? Eu gostaria muito que envolvesse lá os... Isso que eu comentei com você, Bruno. Se sair um Johto, a galera que não gosta de canto vai ficar reclamando até morrer, tá ligado? Porque agora o pós-game vai ser canto inteira, tá ligado? Mas eu acho que não tem por que não fazer, saca? Eu acho que sim. É inevitável fazer. Tem que fazer o do Snubbull. Versão do Snubbull aí. Mario e Snubbull. Se eu não me engano, aliás, ó, só parando pra pensar, se eu não me engano, o Mario e o Snubbull são dois dos Pokémon principais que aparecem naquele curta do primeiro filme de Pokémon, que é As Férias do Pikachu. E tem o Snubbull e tem o Meryl. Aliás, o Meryl eu acho que era do Tracy, né? Por isso que ele aparece, o Togepi também tá lá. Mas seria um bom jeito aí de colocar o Snubbull e o Meryl aí, ó. Parzinho. É nóis. Eu acho, né, já entrando nessa... Aliás, continuando nessa disputa aí, eu acho que, cara, realmente o que faz mais sentido pra mim é Togepi e Meryl. Porque olhando, eu acho que eles são os que mais realmente tem cara desses mascotinhos fofinhos, sabe? Sim, sim. Eu temo pelo Togepi, porque o Togepi por si só é meio inútil, né? Ele só fica bom depois que virou o Togetic. Mas se você for pensar, velho, ele vai ter top 6 e vez, ele vai ter uns ataques desgraçados de apelão, então não tem como. O metronome dele. O metronome dele com Tailwind vai ter 31 de IV ali, ó. Ah, velho, mas o Togepi é diferente, tá ligado? Você quer colocar o Togepi no mesmo patamar do Pikachu e do Eevee, tá ligado? De status, tá ligado? Eu vou te falar a real. O que seria possível é você tacar, tipo, sei lá, você pode tacar os próprios starters, mas você não precisa necessariamente estar obrigado a colocar, tipo, que nem Pikachu e Eevee, sabe? Vai ser o Let's Go Chikorita. Vai ser só Chikorita. Que horror, mano. Aí eu não quero, né? Porque eu, só a nível de... Por que que eu acho que o Togepi não teria muito como ser um desses? É porque apesar dele ser fofinho, ele é tipo baby, tá ligado? E os babies, eles têm mais status fracos, tá ligado? Então eu acho que, não sei, uhum, talvez ele fizesse mais sentido não ser ele. No sentido que o equivalente a ele seria o Pichu. E o Pichu dificilmente vai ser seria um inicial de verdade, tá ligado? Era só mais por causa disso que eu discordo um pouco do Togepi, mas em questão de... Ia ser muito louco. Em questão de ser fofinho, eu concordo. É, ia ser muito louco se no de Johto você fosse o trainer que pega o Pokémon que sobra. É, então, seria da hora mesmo. Mas aí como é que você vai descobrir qual que é o Pokémon que sobrou? Quando você jogar. Pode ser randômico, né? É, pode ser. Ah, assim, pode ser randômico. Ou pode ser randômico, ou então rola algum tipo de questionário na qual define qual vai ser o starter que você vai pegar, né? Ah, que nem no Mystery Dungeon? É. Que nem no Mystery Dungeon. Ah. Na real, pode ser tipo, legal, por exemplo, no Pokémon Yellow, tipo, o professor fala, ah, pega lá o Pokémon na mesa, e aí vem o... Vem, não, eu vou pegar. Aí, tipo, ele pega na sua frente e você fica meio que sem. E aí o professor, ah, tá bom, eu tinha capturado aquele Pikachu lá, agora, lá fora, então pega ele aí pra você, vai lá do start. É, podia ser um negócio. Podia ser um bagulho assim, tá ligado? Tipo, sei lá, você comprou a versão, vamos supor, Azuril, Snarl, né, tipo... Você vai lá e você ia pegar outro, o carinha entra na frente, ou então ele chegou antes, aí ele, ah, tô saindo aqui que eu peguei tal Pokémon. Ó, se você então, quiser dar uma avisada, podia ser o Silver invadindo e roubando o seu Pokémon, né? É verdade. É, caralho, ia ser foda. Aí você pega o outro. Ou então você poderia ser o Silver e você roubava. Aí é um jogo stealth, tá ligado? É um jogo stealth. Você pega assim uma caixinha tipo Solid Snake. Exatamente. Caralho, velho. Uma coisa que eu vi a galera comentando é que, tipo, ah, tem em Let's Go Pikachu e Eevee. Tem três Pokébolas na mesa. Uma tem Pikachu, outra tem o Eevee. Mas quem que tá na outra, na terceira? É o Psyduck, mano. Não, é o... Eu chutava que poderia ser o Clefairy. Porque diziam antigamente que o Clefairy seria o Pokémon principal da franquia até trocarem pro Pikachu. O Psyduck? O Psyduck era o quê, meu irmão? É que o Psyduck, ele é o Pokémon favorito do Masuda, da primeira geração. É. Então ele... Então poderia ser um Clefairy ou um Psyduck. É, o Clefairy nossa, realmente tem esse rolê. Mas o Psyduck foi cogitado de fato, mas eles recusaram porque ia ser dois amarelos e... não ia rolar. O Clefairy realmente, ele tem esse rolê dele ser o... Ele seria o mascote da franquia depois do lançamento dos jogos, só que optaram pelo Pikachu porque ele era rosinha, ele ia apelar demais pro público feminino. Sim. E não ser algo meio unissex. Então eles... Sim. Acabaram optando pelo Pikachu. Se você não colocar no título da Casa do Carvalho cast lá, é rosinha, tá errado. É rosinha, pode crer. É rosinha. Sacanagem. Cala a boca, mano. Live de família aqui, live cast de família, você é louco. Casas de família. Enfim, agora, só voltando um pouco ao Let's Go, acho que a gente pode dar uma concluída, né? Porque a gente falou bastante aqui já do rolê, né? Aliás, queria só falar uma coisinha. Fala aqui aí, antes pode de falar. Concluir, então. Que uma coisa que me deixou... Enfim, dentro dessa questão do jogo ser lindo, maravilhoso, ser um baita de um fanservice, fazer tudo que a gente gostaria nesse sentido, os Pokémon, eles interagem com o ambiente, tipo, os Pokémon que você coloca, sabe, coloca pra fora. Mano, é mágico, cara. É mágico demais, vou velho. Vou botar o Charmander pra fora, não. Sempre. E aí, tipo, eu até pensei... É que assim, as primeiras vezes que aconteceu comigo foi um bagulho muito específico. Que eu falei, caralho, faz total sentido. E aí depois eu percebi que na real é meio geral, assim. Mas o que aconteceu primeiro comigo, vou falar na ordem. Uhum. O Bulbasaur, eu tava na Viridian Forest, inclusive isso foi na live da Casa do Carvalho. Uhum. E aí o Bulbasaur, ele parou, assim, numa clareira. E aí, tipo, eu falei, caralho, por que esse desgraçado não tá me seguindo? E aí eu fui lá ver... Tipo, tá aproveitando a luz aqui. E eu falei, caralho, é um Pokémon de grama. Ele faz fotossíntese e ele parou na luz, tá ligado? Dentro da floresta que, tipo, eu capturei ele. Aí eu fiquei, caralho, que foda, mano. É muito louco isso, etc. Depois eu tava passando com o Parasect lá em Cerulean. E tem um negocinho cheio de flor ali, né? Uhum. E aí ele correu pras flores. E aí também quando eu fui ver ele, ah, o Parasect tá sentindo o cheiro das flores, tá curtindo e tal. Caralho, velho, que foda, porque ele, né, ele tem um puta de um cogumelo nas costas, então, tipo, sei lá, não é uma flor, mas sei lá, de repente pode fazer sentido, porque ele é um inseto e tal, um inseto gosta de flor, blá blá blá blá. E aí depois foi o Vaporeon que ele saiu correndo em direção a uma fonte de água de Celadon. E também eu achei muito louco. Tô sujo, falou ali. Não, mas. Ah, tá certo. Falei, caralho, que da hora. Gênio pessoal. Água, ele foi olhar. Ah, imagina água, se porra. Ele sumisse na fonte por causa daquela feature dele de Vaporeon. Ah, ele já pensou isso? É muito louco, pode velho. Crer, aí eu... Cadê meu Vaporeon? Aí eu ia achar muito louco. Ah, tá ali. Tá tomando banho na fonte. Não, mas aí, tipo, depois eu descobri que na real, tipo, vários Pokémon podem interagir dessa forma. Sim, sim. É que aconteceu, calhou de exatamente esses Pokémon que tem uma relação de tipagem com o ambiente. Sim, sim. Interagir dessa forma. Não, mas isso é top. Eu acho da hora, tá ligado? Não, é muito legal. Não é mágico do jeito que eu tinha visto, mas ainda é muito top. É, mas é. Tipo, pra sua experiência, foi da hora, tá ligado? Certeza que outras pessoas também tiveram essa mesma experiência com esses mesmos. Não necessariamente com esses mesmos Pokémon, mas com Pokémon similares ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é válido, tá ligado? Colocar isso. Outra, uma coisa que eu achei muito legal também, que você falou da fonte, eu lembrei de um rolê que eu me deu um mind blow na hora quando eu joguei. Que eu não tinha percebido que quando você faz o carinho no Pikachu, né? Que você, ou no Eevee, né? Quando você entra no Ami lá, ele meio que. Tipo, a câmera tá em first person, né? Tá em primeira pessoa. E aí, tipo. O visual mantém, tipo, o fundo, tá ligado? Ele mantém pra onde você tava olhando no jogo, saca? É tipo, isso pra mim foi meio que, caralho, mano, os caras top, mano, da hora, mano. É como se eu realmente tivesse parado e olhado pro Pikachu. Não é que nem no Ami ou no Refresh que, tipo, vai pra um campo genérico parecido ali e pra você poder fazer carinha no bicho. Literalmente, você tá olhando pra onde você estava, tá ligado? E eu acho isso muito foda, no sentido de imersão e tal. Isso é muito louco. E eu só percebi quando eu fui fazer o bagulho lá do Arcanine e o do Persian, tá ligado? Que o maluquinho lá dá o Persian, ou o Arcanine, dependendo do jogo, né? E quando eu fui fazer carinho no Pikachu, eu vi o maluquinho ali atrás e falei, caralho, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Só caiu a ficha aí, eu não tinha percebido nas outras, mas é sensacional essa sensação de, tipo, caralho, mano, que louco. Tipo, eu tinha. Eu fui assistir depois sua live, né? Na hora eu não tava online. Aí eu vi isso, aí você ficou, eu falei, caralho, mano. Eu fiquei em choque, mano. Porque isso é muito louco. Foi muito engraçado a sua reação, velho. Nossa, foi muito louco. Muito bom. Aliás, eu só queria comentar aqui que, cara, apesar do Pikachu me dar uns presentes toscos, que não serve pra nada, eu nunca consegui vender eles. Eu tenho todos eles guardados aqui. Eu vendi todos. Com exceção, aliás, do seu último. Monstro. Né? Eu só não vendi o último. Monstro. O último eu não tenho como vender. Esse eu não vou vender nunca. Sim. Mas na real, tá olhando aqui na lista, ele nem aparece pra vender. Ah, claro, não aparece pra vender? Mesmo. Nem tinha visto. É o buquezinho que ele fazia pra chegar no meu. É o buquezinho. Que aliás é a maior referência de todos a Gold Silver, né? Que lindo aquele negócio, né? Que é o buquezinho de coração e alma. A pena que o. Aliás, pra quem não. Talvez não tenha percebido, o Danny, ele precisou sair, né? Ele teve que vazar aí do cast. Então depois eu vou falar pra ele esse rolê, pra dar o um spoiler. Aliás, depois ele ouve o cast. Se foda também. Sacanagem. Porque é muito da hora esse negócio aí. Eu digo do Danny porque ele. Assim como eu. Eu vou até comentar isso eventualmente, né? Aqui. Mas o Pokémon Yellow junto com o Pokémon Red, né? O Red primeiro, né? Mas o Yellow meio que junto ali. Foram os meus primeiros jogos. E o Danny é isso com Gold Silver, né? Então ele ter essas referências a Gold Silver pra ele deve ser muito da hora, tá ligado? Que tipo, pra mim não é muito foda, mas certamente não tem o mesmo peso que tem pra quem começou a jogar com Gold Silver, né? Enfim, agora falando de objetivamente sobre o Let It Go, Pokémon Let It Go, quando a gente fez vários vídeos, vários casts, vários não, né? É um pouco exagero, talvez. Mas a gente fez alguma cobertura aí, né? De uma certa forma de... sobre o Let's Go, e eu honestamente eu tinha bastante receio de eu me decepcionar com o jogo, porque ele tipo, não teve ciclo de dia e noite, sem batalha selvagem, sem item de segurar, né, held items, sem abilities, tirar tantos golpes, né, porque tem uma puta redução de golpe, tem uma puta redução de espécies, né, e ainda assim ele conseguiu me surpreender apesar de todos os defeitos que o jogo tem, como jogo, né? Não como... Talvez como... Se ele saísse pra um portátil, ninguém tava reclamando, tá ligado? Mas não. Como ele saiu pra um console de mesa, eu acho que é o maior problema aí, né? Que nesse sentido. Mas ainda assim, eu gostei... Foi tirar esse monte de coisa que eu achei que é a melhor coisa que o jogo fez, saca? Retirar tudo isso que a gente acostumou a acreditar, a gente passou a ter na nossa cabeça, que é isso que faz a franquia ser legal, tá ligado? Que tipo, quer ter 800 mil Pokémon pra você capturar, quer ter você, tipo, ter uma variedade de 1000 golpes, ter, tipo, sabe? Não é necessariamente... Tipo, pra muita gente é isso que torna o jogo divertido realmente, porque aí é talvez o povo mais competitivo e tal, que gosta mais dessa vibe de estratégia do jogo. Que não é provavelmente o meu caso, não é o meu caso, provavelmente não é o do Cross também, e não, provavelmente não é o do Bruno também. O Dalry, eu não tenho certeza, eu posso até perguntar, porque eu sei que você curte um pouco desse lance competitivo, mas eu não sei o quão isso é importante, tá ligado? Pra você na franquia. Mas eu em particular achei que tipo, não fez falta pra esse jogo ser divertido. E eu acho que isso me ajudou um pouco a lembrar o que me faz realmente gostar de Pokémon. E o que me fez começar a gostar desde que eu tinha lá 7, 8, 9, 10 anos de idade. Sei lá quantos anos eu tinha. Mas enfim, é isso, tá ligado? Tipo, essa simplicidade do jogo, o menos é mais, eu acho que casa com essa ideia do que o Let's Go representa, saca? Sim, total. Pra mim, ele foi muito mais interessante do que Sun e Moon foi. Novamente, não falando que Sun e Moon é ruim, mas me foi mais divertido, gostei mais de jogar, gostei mais dessa experiência de tirar um monte de coisa, voltar um pouco às raízes. E eu espero que a Game Freak tenha aprendido alguma coisa também com isso, tá ligado? Pra, né? pra reaproveitar pro futuro. Porque eu acho que é bom, tá ligado? Por exemplo, o próprio... A gente falou do Zelda aqui, né? O próprio Zelda, ele é um retorno às origens, tá ligado? Só que ele é muito bom, tá ligado? Tipo, é maravilhoso. Ele é, tipo, impecável. Impecável não, porque ele é cheio de defeito também, né? Mas não vamos falar que não tem defeito. Mas ele é um jogo, assim, proporcionalmente falando, ele é muito melhor que o Let's Go como jogo. Mas o... Não querendo comparar os dois jogos, né? Mas enfim, vocês entenderam o ponto. Sim, entendemos. O Let's Go, eu acho que ele é talvez um primeiro passo nessa onda, tá ligado? De, tipo, olhar pra trás, tá ligado? Um pouquinho, ver o que às vezes a gente tá deixando de lado, que realmente é o que faz a galera se divertir, pra gente continuar a despirocar lá na frente de novo, tá ligado? E nesse sentido eu gosto muito do Let's Go por causa disso. Eu quero continuar rejogando ele, e eu acho que vai ser bem da hora. E eu estou ansioso agora pra oitava geração, ver o que eles vão fazer. Porra, também, cara, também, demais. Foi um jogo que me surpreendeu muito. Eu esperava realmente menos dele. Enfim, achei que eu ia sentir falta das habilidades, dos itens nem tanto, porque eu já não usava com frequência. Tá lá na deck, passei... 120 pokebolas, aí tem tipo os Stardust que ninguém vende, tem os Defense, sabe? É o Amulet Coin, mas tem o PD, né? Tem o PD. Então o PD é acumulativo, né? É da hora isso. Não é um Amulet Coin, mas é melhor que nada, né? Não tem Rich Boy, né? Qual? Não tem Rich Boy. Rich Boy se fosse Rich tem dois servidores. É, né? Não tem o quê? Eu não entendi. Rich Boy. Rich Boy? Não tem. Tem os Buglers, né? Mas eles não são rebatalháveis, né? O Burglar tava muito da hora nesse jogo. Tava top. Os NPCs no geral estavam também muito, muito interessantes. A Cerner Class, né? Como eles traduziram as imagens antigas e tal. Enfim. Mas então, tipo, foram coisas que aos poucos foram me ganhando, sabe? E apesar de tudo, que nem eu falei, tipo, pra mim, eu não acho que tem um jogo de Pokémon ruim. E como eu gosto muito dessa franquia, tipo, é aquilo, a gente sempre vai encontrar um probleminha ou outro. Mas eu sempre sei como me divertir com os jogos. Exatamente. E eu acho isso talvez seja algo que me beneficia, sabe? Porque muito hate, cara. Tipo, que na real eu fico, porra, cara, mas precisa disso, tá ligado? Só vamos curtir, né? Sim. Só vamos curtir, né? É, tipo, beleza, pode não ser o jogo que você quer? Pode não ser, mas na real, se a gente for olhar, nenhum dos jogos de Pokémon é exatamente como a gente quer. Ah, claro, com certeza. Isso, definitivamente. Tá ligado? Desde, sei lá, desde quando a gente viu Heart Gold Soul Silver e falou, caralho, realmente, isso daqui é muito foda. Nossa, devia ter em todos os jogos. E, enfim, independente disso, a gente soube aproveitar. Se itens e habilidades fizeram tanta falta assim pra alguém, acho que eu... Não numa maldade, não num tom maldoso, tipo, ah, sinto pena, mas tipo... Poxa, cara, eu sinto pena que você não pôde ter a mesma experiência divertida que eu tive, sabe? É, eu tô ligado. O jogo foi incrivelmente bom nisso e ele conseguiu cumprir muito bem o papel dele, que é me entreter, cara. Tipo, e eu já perdi aqui, deixa eu ver. Mais de 8 mil! 117 horas, cara. Já foram mais de 117 horas jogadas nesse jogo. É, e isso porque, na real, eu ainda não consegui jogar ele o tanto que eu queria jogar, tá ligado? Tô ligado. Eu já tinha passado isso daqui há muito tempo. É, pior que eu tô bem ligado. Queria jogar mais também, mas tá. É, então. Eu disse, tipo, tem as imperfeições dele, tem algumas coisas que eu achei ruins, outras que eu achei péssimas, mas no geral, é um jogo muito divertido, muito bom. É, muito então. Bom. Sim. Como você disse, Pokémon Let's Go não é o jogo que a gente... Tipo, ele não é da maneira que a gente deseja, assim, de fato. Sim. Não Pokémon Let's Go, mas a franquia toda, né? Sim. E, assim, tem um caso específico, eu não lembro o nome do jogo, mas é aquele famoso caso, pô, a Nintendo não faz o jogo do jeito que eu queria, então eu mesmo vou fazer o jogo. Uhum. É um jogo. Uhum. Um membro do Discord, do Casa do Carvalho, até mandou o link lá, eu esqueci o nome do jogo agora. Mas ele é bem estilo Pokémon, só que com muita coisa da hora, sabe? É um, entre aspas, Pokémon genérico, só que com umas features que muito fã gostaria de ver num jogo de Pokémon, né? O pior é que eu acho que eu já vi esse jogo também. Eu não vi aqui no Discord hoje, mas eu tô ligado qual que é. E assim, é o famoso, tipo, a Nintendo não vai fazer do meu jeito, então eu vou fazer, tá ligado? Sim, sim. Os caras não querem fazer assim, então eu faço. É, então, aí eu faço. Aí tá lá no Catarse, alguma coisa assim. Algum site de crowdfunding. Kickstarter, né, provavelmente. É, Kickstarter, provavelmente. Claro. Então, assim, a gente tem que levar em conta que se eles não... eu acho que, assim, tem certas features de jogo pra jogo que se ficassem em todos os jogos ia perder um pouco do charme de cada um em específico, sabe? Ou então ia acabar enjoando. Eu não acho que, por exemplo... Ah, sei lá. Heart Gold Soul Silver introduziu... Não que introduziu, mas trouxe de volta os Pokémons acompanhando. Sim, se tivesse isso em todo jogo ia ser legal. Só que ia deixar de ser uma feature do Heart Gold Soul Silver. A gente lembra do Heart Gold Soul Silver, principalmente por conta disso e por conta de muita coisa muito foda que tem no jogo, né? Assim como a gente lembra de Diamond Pearl and Platinum por conta do pós-game dele, por conta da Spear Pillar, por conta do evento não oficial do Arceus, sabe? Por conta de coisas assim que estão no jogo que a gente... diretamente associa, sabe? A gente tem de um detalhe pequeno que poderia ter em qualquer jogo, mas a gente associa aquela região, sabe? Aquele jogo específico. Eu acho que isso é muito do charme do jogo, do charme que a Nintendo quer passar por aquele jogo, né? Baseado nisso que você falou, eu diria que o Let's Go não é o jogo que a gente queria, mas é o jogo que a gente precisa. Exato. ele traz features de outros jogos, né? Ele traz o Pokémon acompanhando do Heart Gold Soul Silver do Pokémon Yellow. Ele traz o sistema de captura do Pokémon GO. Ele traz a Green. como um puta fanservice, né? E também uma maneira de finalmente introduzir ela oficialmente com o trio de canto original, né? Sim, sim. Então, assim, são essas coisas que vão fazer a gente... E mais algumas outras, óbvio. Que vão fazer a gente lembrar de Pokémon Let's Go como ele deve ser lembrado. Até porque se tivesse todas as features em todos os jogos, aí sim ia ser mais o mesmo, sabe? Ia se tornar FIFA. Desculpa quem gosta de FIFA aí, mas... Eu acho que eu só vou fazer um adendo a isso que você tá falando. Eu acho que nesse sentido, o Let's Go, ele faz um pouco disso com o tudo, tá ligado? Tipo, esse lance de tirar as habilidades, tirar os held items, é isso, na minha opinião, tá ligado? É tipo, ele olhar pra trás e falar assim, mano, a gente precisa disso aqui? Tipo, todo jogo, saca? Sim. A gente realmente necessita de toda essa caralhada de milhões de coisas aqui, todo jogo. Exato. É o lance de, tipo, toda geração ter que introduzir alguma mecânica nova, tipo, Mega Evolution, Z-Moves e o caralho, tá ligado? É meio nesse sentido mesmo, tipo, ele virar escravo do próprio, das próprias ideias, tá ligado? Isso é meio ruim pra qualquer franquia, na real. Pois é. É sempre bom, eu acho que não só... Assim, eu falo como desenhista e eu acho que isso vai entrar isso. Que às vezes quando a gente está treinando, a gente tem que dar um passo pra trás pra poder conseguir seguir em frente, né? Uhum. Geralmente quando a gente empata. Isso serve pra qualquer outra coisa, cara. Um jogo principalmente, sabe? Uma franquia que tá aí há pelo menos 20 anos, sabe? É muito tempo. Então, revisarem esse passo pra trás e reavaliarem tudo que eles fizeram até agora com esse jogo, eu acho que tem uma maneira mais óbvia de reforçar que eles vão fazer um jogo muito bom, um próximo jogo muito bom, sabe? Oremos. Mesmo que seja um jogo de teste, sabe? Sim, claro. Pra coisas novas, aí o próximo jogo já vai ter uma segurança maior. Você vai ter certeza que vai ser bom. Sempre remake ou não? Sim, com certeza. Gostaria só de compartilhar esse momento pré-finalização do negócio. Que eu tô desde o início disso daqui fazendo uma tinta de Magikarp e agora me aparece um Tentacruelshine. Putz. E agora? Agora eu vou entrar nele aqui. Eu vou fugir. Mas você vai pegar o Tentacruel? Entrar nele e fugir pra ele desaparecer do mapa pra eu. Pra não ser tentado mais. só como um complemento, eu acho que tudo isso que a gente falou, eu acho que é algo hiper positivo, tá ligado? Pra, não só pro jogo em si, porque como eu falei, eu acho que o maior, entre aspas, problema do jogo é um pós-game meio fraco, você entende? Uhum. Tipo, sim. Porque assim, o jogo ele tem um fator replay muito alto. Porque ele facilita muita coisa, né? Que a gente comentou bastante aqui, que tem bastante feature que facilita a gente upar, a gente achar Shine, né? Encontrar Shine. Tem feature que ajuda a gente a encontrar Pokémon com IV alto, etc e tal. E isso tudo motiva a gente a continuar fazendo chains, fazendo, né, procurando e tal. Mas ao mesmo tempo, mesmo com tudo isso que a gente falou, eu acho que ainda falta alguma coisa no jogo pra ele ser muito... Assim, não faltava muita coisa. Faltava só um pouquinho pra ele ser, tipo, muito melhor. Saca? Sim, tanto que na minha resenha lá no site, na minha análise do jogo no site, por mais que eu tenha gostado mais desse jogo do que de Sanemon e Ultra Sun e Ultramon, eu dei uma nota menor do que dei pra Sanemon e Ultra Sun e Ultramon, tá ligado? Porque... mas completamente justo, cara, porque se for olhar de um ponto de vista técnico, acho que Let's Go peca mais, sabe? Por mais que eu ache ele mais divertido, por mais que eu ache que ele tenha uma longevidade maior do que o Sanemon e Ultra Sun e Ultramon. Mas... isso mostra o quê? Compromisso com a informação e a verdade. Compromisso com a informação e a verdade, que é profissionalismo. Exato. Enfim. Mas sei lá, tá ligado? Tipo, eu quero muito que... às vezes esse... que eu falei zoando, mas às vezes é meio que isso mesmo, tá ligado? Tipo, às vezes esse não é o jogo que a gente gostaria, ou que a própria Game Freak gostaria, mas é um jogo que precisava ser feito, tá ligado? Pra realmente dar uma baixada nos ânimos e, tipo, repensar, ver algumas coisas, principalmente porque... saindo pra um console de mesa todas assim, as próximas gerações, pelo menos, ou a próxima geração, pelo menos, a cobrança vai ser cada vez maior, tá ligado? Não só nossa, dos fãs, mas da Nintendo, da mídia, da crítica, né, no geral, dos fãs, e todo mundo vai começar a exigir mais, querendo ou não, da Game Freak. Então eu acho que é um jeito mesmo, é uma necessidade, tá ligado? Você repensar muita coisa da franquia. Sim. E é isso. Isso aí. Cara, vocês querem dar nota? Eu já dei nota pra ele, né? Tecnicamente. A nota que você tinha dado mesmo? Eu tinha dado. Acho que foi 7, deixa eu dar uma olhada aqui. Casadocavalho.net, acessem aí também. www.casadocavalho.net, acessem aí, análises. Pokémon Let It Go. Eu aqui com meu Switch, preto e branco, né? E o meu Pokémon Let It Go Eevee aqui, porque eu achei muito mainstream. Eu acho muito mais sim. Cara, agora falando sério, eu não sei o que aconteceu. Mas, tipo, Olha, só do que eu vi, né, durante, acompanhando as lives do Castro Carvalho e tudo mais e tal, eu daria uma nota 8 ali facinho. Eu acho que, assim, eu não sei como que seria se eu jogasse. Talvez a minha nota 9. Não sei se pra mais ou pra menos. Uhum. Mas, tipo, o fato de eu ter jogado tanto Pokémon, sabe? Eu joguei desde Red, joguei tudo, assim, da principal. Joguei várias vezes. Eu acho que poder revisitar uma região que você gosta da forma mais atualizada possível, sabe? É muito. Sempre é muito impactante, sabe? Com certeza. Muito mágico. Tipo, eu mal posso esperar pro remake de Sinnoh, porque é uma das regiões que eu. Em questão de história, em questão de narrativa, não só textual, mas visual, eu acho que é muito brilhante, sabe? E a gente comentou isso no podcast dos melhores momentos da franquia de Pokémon. E eu expliquei muito da minha visão, principalmente sobre Sinnoh lá, né? Sim. Então ouçam lá, casodotrabalho.net. Exatamente, dá uma procuradinha lá, melhores momentos da franquia. Lá. Até a sétima geração, na casa. Exato. E naquela época eu não tinha jogado nenhum jogo da sexta geração pra frente. Sim. Se eu tivesse, eu teria falado de Horas direto. É, porque Horas tem uns momentos muito bons também. Muito. Mas eu pego todos esses jogos da quinta geração pra trás, principalmente Sinnoh e Johto, né, remake. Cara, quando eu vejo esse remake de Kanto, da maneira que ficou, eu fico muito ansioso pra ver como é que ficaria Sinnoh e Johto de novo. Com certeza. Eu acho que é uma coisa que bate muito na. É a Nintendo e a Game Freak que tá tocando o coração. Sabe? Sim, sim, sim. Da maneira que vocês quiserem escrever, mas isso vai. mas, cara, eu nota 8 aí. Nota 8, então. Nota 8. Show de bola, show de bola. Eu espero também que eles façam um Sinnoh mais pra frente. Mas vamos ver. Vamos ver aí o que rola. Com certeza vai rolar remake de Sinnoh, né? Acho que, tipo. Certo, quando ele vem, aí já o problema é quando, né? Mas que vem, né? Eventualmente vem. Isso. Só pra reforçar aqui, a minha nota foi 7, realmente, lá no site, e eu mantenho ela com certa tranquilidade. É um jogo muito bom, mas tem os seus poréns, mas é muito bom. Só um parênteses, o Super Sonic falou aqui, nota 9, porque só Helix é 10. Or Riot. Muito bom. Só que errado, porque é o Domi, mas beleza. Nem foda. Nossa, sai daqui. Cadê o Kik, cara? Como que Kika aqui alguém? Deixa eu ver. Bloquear, desfazer a amizade aqui. Tem que eu posso botar o Bruno aqui, né? E aí, né? Sacanagem, vai, prosseguir, vai. Você não tem envergadura moral. Mas então, acho que tipo, vou separar minha nota aqui, sei lá, em dois, assim. Separar a nota tipo player fanzaço, loucaço, e a nota tipo técnico, sabe? Um júri técnico. Uh-huh. E tipo, de júri técnico, sinceramente, com muito pesar, eu daria um 6. Uh-huh. Muitas das coisas que eles quiseram fazer não ficaram tão bem feitas. O jogador em dupla. O arremesso com o Joy-Con. Enfim, acho que isso e basicamente eles meio que estragam bastante, assim, da experiência em alguns momentos. Uhum. O que é triste. Mas não é algo que ferre com o jogo, sabe? Que torna o jogo ruim. Claro. Mas realmente isso é um pouco triste. Eu acho que, não sei se estaria justo, não sei. Talvez flutuando entre 6 e 7, mas ainda fico com 6. Justo. Mas se for, cara, a nota de jogador mesmo, assim, de fã da franquia, eu acho que tranquilamente é um 9 satisfeito, tá ligado? Até porque 10 é... Eu dou um 9 muito satisfeito. 10 é só Helix. É só o Doom. E é isso, tá ligado? Pra mim, é isso. Tipo, o jogo tá maravilhoso, tá incrível, tá divertido. Eu já perdi mais de 100 caralhadas horas, vou perder mais outras 100 e tantas. É justo, E, enfim, é isso, tá ligado? Tipo, o Super Sonic disse que na edição resolve. Pode crer. Mas, então, tipo, cara, mano, eu não tenho que falar desse jogo porque ele é incrível, tá no meu coração e pra sempre vai ficar, tá ligado? Justo. Mesh, eu gosto de rejogar Platinum, Heart Gold Soul Silver, Fire Red Leaf Green, eu vou algum dia, tipo, olhar, vamos tirar a poeira daquele Switch. Ou então abrir o emulador de Switch no computador aqui rapidão e rejogar o Let's Go, tá ligado? É justo, é justo. Topíssimo. E você, Ray, o que você acha aí do rolê? Eu não posso dar direito uma nota porque eu não joguei. Aham. Mas aparentemente mas eu daria... Cross também não, Cross eu também daria não. 8. Cross não jogou metade dos jogos da franquia. Ele tá aqui. Oh, né? Mas aparentemente, assim, olhando o gameplay, fiz várias pessoas incluindo na casa do cavalo e eu daria nota 8. É justo, é justo. 8 é uma nota. Só a nível de curiosidade, eu joguei todos os principais. Assim. Não jogou o XY. 90%, você tá tocando a ferida já. Não jogou Let's Go também. É, exato. Não é da franquia principal, não é da franquia principal. É franquia principal. A Nintendo falou que não era, não, eu vi. Falou que era. O tio Masuda. Masuda me falou pessoalmente, ele ligou pra mim. Eu falei assim, eu mandei um SMS pro Masuda, falando assim: Masuda, precisamos conversar. Ele falou assim: Nani? E aí eu falei: cara, é ou não é franquia principal? Ele falou: franquia principal disso. Então beleza. Josh! Pior que esses dias eu levei até ameaça de processo num grupo porque o cara tava teimando que não era. E aí, tipo, mas cara, era um link de notícias, gente. Porra, tá uma notícia que o Masuda falou que é, cara. O cara é o diretor do jogo e você tá falando que não é e o cara que é. E aí, tipo, quem vale a opção? Ele, mas pra mim nunca vai ser. Gente, foda-se você, cara. Mas é, ele, não, pra mim nunca vai ser. Aí eu fiquei tão puto que eu falei, mano, eu marquei uma página lá no comentário que é todo dia um leigo de Pokémon passando vergonha. Se um print meu chegar nessa página, eu processo você e a página. Pô, mas isso aí é, sabe o quê? É tipo falar assim, cara, eu gostei desse morango aqui, mas ele não é vermelho, não. Não, cara, ele é vermelho, mas... Não, pra mim ele não é vermelho, tá ligado? É tipo isso. Esse morango aqui é tá legal, mas ele pra mim não é vermelho, não. Então, se a pessoa beleza. For daltônica, né? Vai ser a pessoa daltônica, mas não vai ser vermelho mesmo. Não, vai ser vermelho. Pra ela pode não ser vermelho, mas ele não deixa de ser vermelho porque ela é daltônica, correto? Uhum, exatamente. Ela que não está enxergando o vermelho certo, mas tecnicamente é vermelho. Ou seja, em ambos os casos a pessoa tem probleminha. Eu acho que o cara, eu acho que se o cara processar vai ser tipo o Sr. Fábio que. Mano, pô, isso, internet, isso ia ser muito louco. O cara... Super Sonic falou, eu pagaria o processo fácil. Ai, ai, muito bom. Bom, enfim. Aí, ó. Bom, mas é isso aí, então. Aliás, eu vou aproveitar aqui que o Super Sonic tinha até comentado aqui no nosso chat, porque caso você não saiba, esteja ouvindo esse podcast pelo feed, a gente tá gravando ao vivo, né, os podcasts agora, então a gente tenta interagir aqui com o pessoal. A gente, às vezes, não interage muito, porque a gente tá trocando ideia e às vezes não consegue ler todos os comentários, mas a gente troca aqui uma ideia e aí o Super Sonic até lembrou aqui a nós pra falar sobre o Let's Go Rattata, propaganda aí do Let's Go Rattata. Se bem que eu acho que esse cast ele vai sair, eu já vou estar fazendo as lives, mas de qualquer vale forma, de repente quem não assistiu ainda, pra quem não assistiu, eu vou tentar salvar certinho pra poder upar no YouTube. Do que se trata o Let's Go Rattata? É o Joy Percent de Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go Pikachu Eve com apenas o Rattatinha durante o jogo inteiro. É isso aí. E é isso aí. Tem que falar? Não, é top percentage. Não tem mais o que falar. É isso aí. Então, se você quiser acompanhar esse rolê aí, acompanhe pela Twitch, porque a gente vai fazer lives pela Twitch lá. E fica de olho no YouTube também, porque no YouTube a gente vai upar os vídeos. Ou não sei ainda se eu vou fazer edição neles, tipo, pra cortar algumas partes que às vezes meio inútil, tipo grinding e tal. Mas a gente faz aí, faz uns bem bolado e vai ter conteúdo nos dois. Então fica de olho lá pro Let's Go Rattata. Assunto discutido, Pokémon Let's Go é top. Quem não gostar é... feio, sacanagem. Quem não gostar é bobo. Herege. É que nem adoradores da Dome, não merecem estar vivos. Mas. Quem não gostar, sua mãe tá esperando na rota ali da Fishing Road. Exatamente, tá na, esperando. Ela tá tapando ali a rota da bicicleta. Também. Enfim, a mãe e o pai, né? A mãe tá na rota da pesca e o pai tá na rota da bicicleta. Enfim. Aliás, a gente nem falou da rota da bicicleta, que não tem mais bicicleta, né? Que agora é só rolezinhos, né? Mas é da hora, é meio. É detalhe, né? Tipo, não faz diferença nenhuma. Mas enfim, no fim das contas a gente discutiu bastante aqui sobre o Let's Go. E se você quiser continuar acompanhando nossos conteúdos, acompanhe através do nosso site, viu? Nosso site, casadocarvalho.net, está lá com notícias Não vou dizer que diárias, mas a gente faz o que, é, o que dá, né? Podem não ser diárias, mas são de qualidade. É, pode não ser as diárias, mas as que tem são, ó, top. Então, tem no site lá matérias também, que a Gabi tem escrito algumas matérias, tem as análises que a gente falou aqui, tem os próprios conteúdos, né, os nossos próprios podcasts estão lá também. Então acessa casadocarvalho.net para acompanhar todos os nossos conteúdos e fique de olho lá no nosso Facebook, né, curte a gente lá no Facebook, segue a gente no Twitter também, facebook.com/casadocarvalhocast e twitter.com/casadocarvalho, com dois ozinhos no final ali. Porque era o que tinha também. Já tinham roubado já a Casa do Carvalho. Enfim. Tem o YouTube, como a gente falou. youtube.com/casadocarvalho. Instagram também, .casadocarvalho. E twitch.tv/casadocarvalho. São onde a gente faz aí os conteúdos muito marotos. Beleza? Vocês querem falar as suas redes sociais também pra galerinha poder acompanhar aí? Quem tiver aí redes sociais pra passar? Posso começar então, já que deu a... passou o microfone? Não, faz assim, ó. Cross, fala a sua aí, ué. Só pra fingir que eu tô no poder, tá ligado? Na real, eu domino aqui, mas ninguém sabe disso ainda. É o seguinte, chega lá no Facebook, Twitter ou Instagram, só colocar Me Deixa Desenhar, vocês encontram lá, @ Me Deixa Desenhar. E na twitch.tv, eu vou começar a fazer lives pra valer ano que vem, atualmente estou fazendo uns testes. É só colocar lá, twitch.tv/crushomon, com N, se eu não me engano. Show. Se não der com N, coloca um M no final, que é certeiro. Isso aí tá parecendo um Digimon, hein? Não tô gostando desse papai não, hein? Olha. Já sabemos quem é a estagiária do Genai, né? Pode crer, né? Aliás, quem não tá acompanhando as tretas dos professores, da galerinha lá e do Genai lá no Facebook, fica de olho lá que os caras são só pistola, os caras são bravos. É difícil, viu? Época de Natal, nem época de Natal o pessoal tá... Né? É verdade. Aliás, você falou que ano que vem você vai começar a fazer live, mas isso é o ano que vem de verdade ou é o ano que vem brasileiro, que é depois do carnaval? Peraí, como é que é? No Brasil, o ano que vem só começa depois do carnaval, tá ligado, né? Ah, sim, não. Eu vou começar ano que vem de verdade. Que vem de verdade, tá, beleza. Ou semanal ou quinzenal. Véio. Entendi. Show de bola. Bruno, fala seus bangs aí também. Ou você já terminou, né, Cross? Não tem mais já. Nada. Né? Ah, então, tá, beleza. Tá. Mesmo que tivesse não terminado, a gente ia se atropelando. Mas, enfim, que nem o Super Sonic, ele falou, Dião, eu quero live. Se é o ano que vem, já é, né? Exatamente. É isso aí, Dião de janeiro. Vai ter meia-noite ali, ó. Na virada. Virada. Live da virada. Mas, bem, eu... Minhas redes sociais, Instagram e Twitter, você vai encontrar com @brunoassis, com um Z no final. E depois tem o que? Facebook é Bruno H. Assis, tipo facebook.com/BrunoHAssis. Uhum. Aí com um S no final, normalzinho, do jeito que tem que ser, do jeito que minha mãe desejou. Exato. E no Twitter, aliás, no YouTube tem o canal Só Detonando, que também tem agora na Twitch. E que agora está com a parceria entre eu e o senhor Nicolas Calles. E a gente está produzindo conteúdo. A gente tá com um conteúdo voltado pra game, só que um conteúdo, tipo, que não é Pokémon. Porque, basicamente, Pokémon é Casa do Carvalho, o resto é lá no Só Detonando. Exatamente. Tem uma variedade enorme de conteúdo pra acompanhar lá. E, enfim, promete ser bem bacana. Eu vou me organizar pra conseguir postar mais coisas por lá, pra fazer Exatamente. Mais conteúdo. Então se preparem, porque vai ter Jameplays. Jameplays. De qualidade. Jameplays. Aliás, o twitch.tv/sodetonando e o YouTube é Sodetonando Games, né? Isso, youtube.com/sodetonandogames. Mas Exatamente. Se tu pesquisar lá Sodetonando, eu sou o único retardado que colocaria um nome horrível assim no canal. E você vai achar fácil. É justo. E a Ray, tem os seus redes aí pra passar pra galera? Tenho sim. Segue no Instagram por Ray Auros e no Facebook por Vic Seger Art, Vic com CK. É isso aí. E era isso. E o Denis sumiu. O Denis sumiu, ele precisou ausentar-se, porque é um menino acordador de cedo de manhã pra poder trabalhar, então. Trabalhador. Trabalhador da. Né? Enfim. Mas, Ele, disciplina. Mas ele... Twitter, você pode acompanhar ele por Daniel, _, Prado, _, e o Instagram também. É isso aí. Só fazer o jabá dele aqui, porque está ausente. Beleza? É, ele mandou pelo Pager as redes sociais e tal. Mandou pelo Pager, exatamente. E... eu lembrei um outro jabá que eu ia fazer. Você que está acompanhando essa live neste exato momento, na verdade são dois jabás que a gente tem pra fazer aqui. Fica o finalzinho, hein? Só pra galera que acompanha até o final mesmo. A gente vai fazer um sorteio de Dirates, né? A gente tá falando aqui em primeira mão, mas a gente vai combinar certinho melhor o jeito aí. Mas a gente vai fazer um sorteio do Pokémon Girate. A gente conseguiu aí com um rapaz que forneceu pra gente, gentilmente, o Girate do evento do Pokémon... XD, né? É o bônus disc do Pokémon XD que tinha pro GameCube. Ele passou alguns Pokémonzinhos para nós. E a gente vai sortear lá no Facebook, provavelmente. Aliás, a gente vai divulgar nas redes sociais, então vamos divulgar no site também. Então, enfim, essas informações vão estar pipocando aí pra galera acompanhar. E estamos aí para preparar o cast de Rubi, Safira e Emerald. O fim, a gente vai continuar a falar das gerações seguintes. A gente falou já de Pokémon Red, Green, Blue, Yellow e Gold, Silver, Crystal. Tá na hora da gente falar da terceira geração, né, não? Aí, chegou. Chegou o momento. Então, fiquem de olho aí para as próximas novidades aí. E é nóis. Gente, muito obrigado aí a todos que acompanharam e até a próxima. Até. Tchau, tchau.